Olá e sejam novamente bem-vindos aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Tatara Nicolas Cares e os Pokémon são criaturas terríveis. Hoje voltamos com a formação clássica da Casa do Carvalho. Olha aí, equipe, né? O time CDC original. Classics. CDC Classics. É o Hisuian. Hisuian CDC, exatamente. Estamos reunidos pra quê? Pra mais um podcast, exatamente. Podcast esse, que inclusive levou tanto tempo quanto completar as tasks de captura do Monte Lex. Um cast esse que demorou tanto pra sair quanto usar Splash 100 vezes com a Magikarp. Que demorou tanto quanto coletar Wisps dos Spiritomb. Enfim, hoje viajaremos para o passado para falar sobre Pokémon Legends Arceus. Ou Pokémon Legends Arceus, como os bons cidadãos Arceus de bem aí falam, né? Exatamente. E para este papo sagaz, como eu falei, contamos com a presença do Tatara Daniel Prado. Ho, ho, ho! Eu sou o Daniel Prado e eu sou cordeirinho de Arceus e o Arceus é meu pastor e nada me faltará. E a mentira da barata é que ela só tem uma perna só. Não sei se vocês... Da barata. Barata perneta. A barata que candinho, assim. Candinho. Exatamente. Vocês viram já esse vídeo, gente? É um surto. Mas eu achei que casaria muito com essa coisa meio... histórica, religiosa, old school, a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Seguindo aqui também, temos a presença de Tatara Matheus Cross. Olha só, não bastava a gente apanhar pra mulher bonita, agora a gente apanha pra homem bonito enquanto admira a mulher bonita. Exatamente. Quem sabe, sabe. Quem tem o waifu de 1,60m, 1,70m, 3m, 10m, mano. Tem waifu, tem waifu e husbando. Tem o waifu e husbando pra todos os gostos, né, nesse jogo. É, mano. Tem os sugar bonitos também. Adamante. Exatamente, exatamente. Esse jogo tá completíssimo, rapaz. 10 de 10. 10 de 10. Continuando aqui, também temos a presença do Tatara Bruno Assis. E aí, gente? Tudo bem? Primeiro de tudo, queria dizer que passei o dia ontem jogando Switch Sports e estou com um braço a menos hoje existente. Segundamente, que jogo maravilhoso, meu Deus, renovou o FES. Tá falando do Switch Sports ou do Legends? Switch Sports, Switch Sports. Ah, tá. Acho que é pra ter o maior seus na fila do pão, né? Exatamente, não, tem que ter certeza, né, do contexto. Mas os dois justo, são muito bons. Justo. Mas pelo menos o Legends não mata o seu braço. Exatamente, quer dizer, depende, né? Mas não define o tanquinho também, né? É verdade. O Husbando e o Waifu, claro que mata, mano. Não, não era nesse sentido, não, mano. Era no sentido de ter que atacar as Pokémon. Né? Exatamente, você tem que capturar todas. Exatamente. E pra finalizar aqui, pra completar no time, temos também a Tatara Victoria Ray. Fala, galera! Exploradora Pokémon aqui, rank 10, rumo à Pokédex completinha. Tamo nós aí. Exatamente. Inclusive, tem que fazer isso também, atualmente. Preguiça só, mas tem que fazer. Introduções foram feitas. Sabemos todos como falar de Legends. Então, bora que bora. Roda a vinheta aí pra gente já seguir viagem pra este maravilhoso universo do passado. Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. Podemos então começar a falar sobre Legendeira, né? Legendeira. Contextos. Foi anunciado junto com o remakeinho. Galera ficou, né, pensando aí, será que vai ser bom, será que não vai ser bom, tal, tereré. O remequinho saiu, deu aquelas loucuras todas. Inclusive, fizemos um cast no começo do ano justamente sobre o review, né, de Brilliant Diamond e Shining Pearl. Foi o cast número 42, você pode acessar a casacarvalho.net para ouvir se quiser. E ficamos de falar sobre, obviamente, Pokémon Legends Arceus. E a pergunta que eu quero jogar pra vocês é a seguinte. E aí, ele é um Breath of the Wild-like ou não? É sim, pronto, acabou, demais, tchau. Eu discordo. Eu não é acho o supremo bom. Breath of the Wild-like. É um... Uma brisinha off the wild, né? A brisa off the wild, a brisa. Breath é muito grande. O suspiro, né? Suspiro off the wild. Exato. O ventinho noroeste off the wild. Exatamente. E, olha, eu acho que eu comentei isso com o Tsun off, mas eu aproveito e comento aqui. Que ele tem uma vibe muito mais Banjo-Kazooie no quesito de... Ele tem um vasto espaço, tá ligado? Uhum. Só que você tem um objetivo também. Claro, é, você tem um, obviamente tem. Você tem um objetivo X, bem óbvio, que é tipo, ó, vamos lá até o final do jogo. Só que o jogo ele tá repleto de coisa, tipo side quest, completar Pokédex aos poucos, tudo mais e tal. Então, ele é meio que um, não diria um mundo aberto, mas ele é um explorer, né, basicamente. Ele não é um sandbox, Breath of the Wild. Ele tem sandboxes maiores assim e tal. É, depende da caixa do gato, né, mano? Exatamente. Eu falei, obviamente, no sarcasmo aí do Breath of the Wild, like, mas é... Assim, é que é foda, porque o jogo, quando eles anunciaram, eles fizeram meio que uma analogia clara, né, ao Bafo da Selva, com o trailer e tal, com... Sim. Aquele Pikachu olhando pra trás na capa, igualzinho o Link. Igualzinho o Link, exatamente. Então, tipo, não vou dizer que... Teve uma clara inspiração, mas que teve uma inspiração, teve, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, eu consigo, tipo, não achar ele super parecido com o Breath of the Wild. Talvez numa questão de que, tipo, tem algumas cidades, por exemplo, de Breath of the Wild, aquelas poucas cidades que tem, né? Elas são meio que arquitetura japonesa, tá ligado? Então, Hisui sendo um Japão antigo, eles vão ter paralelos óbvios, tá ligado? Sim, exato. Verdade. Mas eles vão um pouco além também, tipo, com uns barulhinhos meio parecidos, com um HUD meio levemente parecido, né? Eles dão um passo ali no caminho do Bafo da Selva, mas acho que ele não chega aí, de fato, 100%, porque o jogo é como, assim, na prática ele acaba sendo bem diferente, tá ligado? Ele bebe muito da fonte, muito, muito. Exatamente. Muito, demais, muito. O que difere é a bebida, né, mano? Exatamente. É um Dolly Guaraná, o Breath of the Wild é um Coca-Cola, então... Não, mas... mas também tem um desafio, né? Porque o Pokémon Legends, ele traz muito mais... Assim, o Breath of the Wild, eu não vou conseguir falar esse nome por muito tempo, tá? Ele é vivo, mas ele não tem, né? Tipo, 250 mil criaturas andando pelo mapa igual Pokémon. E... Então também tem esse desafio de fazer os Pokémon se ambientarem, né? Sim. No rolê todo, no mapa, e isso aí eu acho que eles executaram bem. E até melhor, porque na verdade não tem, né, no Breath of the Wild. É, exatamente. Tem muito espaço no Breath of the Wild que, enquanto você não tem cavalo, você só tá andando e andando, tá ligado? E andando. Isso. Assim, uma coisa que eu vou falar aqui pelo pad, porque ele já comentou isso com a gente, já comentou em live e tudo mais, é que... Também tem um ponto que ele deixa a desejar, porque você pega um jogo que ele bebe tanto, se inspira tanto em Breath of the Wild, e só que ele não segue alguns preceitos básicos de, sei lá, tipo, design de interface, basicamente, sabe? Não sei. Porque não tem um mapinha pra você acompanhar em tempo real, você tem que ir direto e abrir o seu mapa, ver o negócio, abrir o seu mapa, ver o negócio. E, tipo, assim, a gente tem a desculpa do Arceus Phone, né? Daria pra colocar GPS naquela porcaria se a gente quisesse ali, né? Baixar o Tinder de Hisui, se a gente quisesse, dava pra fazer. Mas... e daria, hein? Daria. Daria, que tá uma galera... E, assim, acho que tem alguns probleminhas que ele segue nessa questão. E, na real, acho que são os únicos probleminhas chatos que incomodam, assim, Legends Arceus, sabe? É esse rolezinho de... Não ter um mapinha, ou pelo menos não ter aquele compasso, não é compasso, tipo... Uma bússola, né? Uma bússola, isso, perfeito. Aquela bússolazinha no topo da tela, pelo menos, que seja, sabe? Não tem. Isso, acho que é o único problema, assim, mas de resto, esse jogo é muito delicinha. E assim, né, puxando do ponto que vocês estavam, é engraçado como ele copia, não, mas, tipo, faz muita coisa, muito inspirado em Breath of the Wild, melhora algumas e outras ele esquece. É. Apesar que, assim, eu vou ser bem honesto, o Pad falou isso na época e eu... Passou vários meses Vários meses. Ênfase no vários. Também que eu fiquei um tempo sem jogar também. Mas eu, honestamente, eu até agora não sinto falta nenhuma de um minimapa, tá ligado? No jogo. Cara. Olha, eu concordo que. Mas tive mais outbreaks agora, eu acho que faz mais falta ainda, sabe? De saber. Eu acho que não, tá indo, sabe? E ter que ficar apertando menos, menos, menos toda hora. Eu não sei. Coloco. Qual que é a diferença, por exemplo, num Bafo da Selva? Quando você abre um mapa pra botar, por exemplo, um pin, você bota o pinzinho e aí você tá vendo no minimapa lá o pinzinho. Mas você tá vendo. Você só pode colocar um mapa só, né? É, você só pode colocar através do mapa normal. É, não, então, nesse sentido. Você pode colocar um pin no Legends Arceus, tá ligado? É, sim, exato. Isso sim, eu acho que é um problema, tá ligado? Isso eu acho zoado, de fato. Mas você consegue ver o pin indiferente se você tem um minimapa ou não, tá ligado? E eu também sim, não acho que... Assim, as áreas são grandes, mas elas não são absurdamente gigantes, tá ligado? Tipo, a ponto de você se perder. Talvez primeiro jogatina, alguma coisa assim. Talvez um pouco, mas... Eu não sei, não senti falta. O que eu concordo é que, assim, a questão não é perder, é mais... Saber, às vezes, pra onde você tem que ir. Eu digo questão do minimapa, principalmente, tipo, pra Massive mais Outbreak, mas você sabe que você tem que ir pra um ponto específico. E aí, porra, você tem que abrir o mapa direto pra colocar a pin em uma que você vai. Aí pois terminou, coloca a pin na outra. Putz, é um saco, sabe? Podia ter um minimapinha que ele ia facilitar bastante você saber pra onde você tava indo ali. Minimapinha do GTA. Se ele aparecesse o ícone do Pokémonzinho, que nem aparece o negócio no próprio... Né, tipo, o ícone do objetivo, tá ligado? Tipo, sim, já resolveria também o problema, tá ligado? Já, no próprio também, normal, era uma mas, outra forma. Mas o minimapinha, ele resolveria nesse sentido mesmo. E o que é o bagulho... Que, desculpa, Dani, eu só vou concluir isso que eu ia comentar, mas... É o esquema de controle, né? Tipo, que é um pouco... Muito estranho, a princípio. Ah, sim. É muito. Só que, verdade, só que é engraçado, tá, porque depois que eu acostumei depois de um bom tempo, às vezes ainda até me confundo uma coisa ou outra, principalmente depois de um tempo sem jogar, mas é bizarro, porque depois pra voltar pro Sword Shield e BDSP, foi muito estranho. Eu apertava pra baixo pra abrir a Pokédex. Mano, eu apertava pra cima pra abrir o pause, tá ligado? Tipo, porra, mano, eu sou muito burro, mano. Nossa, verdade. Aqueles eventos, né? De agora do Dark Ray, do Shame e tal. Exato. Meu, você olha, você fala, o que tá acontecendo, como mano? Eu não sei jogar mais Pokémon. Eu esqueci, tá ligado? Passou 2 meses jogando Legends e desaprendi a jogar Pokémon tradicional. É, eu vou falar a real que eu não passei por isso, mas também eu comecei a jogar, tipo, no início dessa semana, então... Se prepara. É, tem isso também. deixa você jogar mais. Joga mais umas 2 semanas pra você ver. O choque que eu tive foi que você tem que apertar A pra abrir as portas que nem Sun Moon. Aham. Uhum. Então eu ficava batendo na porta, andando infinitamente, eu ficava tipo, mano, por que eu não tô entrando? Pois é. Era o choque, assim. Uma coisa ruim também, disso que você falou até, Cross, que no... Já vai eu comparar com Zelda, né? Olha. Mas tem muita transição, assim, ainda de tela, né? Pra um jogo que não é tão, assim, extenso, não é uma Hyrule, né? E, tipo, você entra em as casas, você tem aquela transição de tela. Comparando com Zelda, você já entra, já entrou. Exato. O rolê... Dos mapas, né? Que toda hora a gente tem que voltar pra Jubilife. Já vou jogar bomba. Bom! Voltar pra Jubilife e depois mudar de mapa. Isso é ridículo, realmente. Isso é escroto. Você tem que ser obrigado a voltar pra base pra poder alternar de mapa. Tipo, você tem que bater cartão pro porteiro, porque se você sumir, fudeu, tá entendendo? Pois é. Tem que fazer o testado de óbito. Exato. Eu... Ah, óbito sumiu. Exato. Eu acho que eles fizeram isso por conta daquela... Tipo, não sei se é isso ou não, né? Mas é a impressão que dá. É, tipo, voltar pra Jubilife, respawna ou faz alguma coisa no jogo, tá ligado? Tipo, você precisa de um flag pra ir pra Jubilife pra poder atualizar os Pokémon que vão aparecer ou fazer alguma coisa que seja importante, tá ligado? É, mas que é burro, tá ligado? É burro. Durante a missão principal não é um problema, a história principal não é tão problemático assim, porque... Ela te empurra pra fazer isso. Ela te empurra pra fazer isso, você tem que ficar voltando pra Jubilife de qualquer forma, mas depois no pós-game realmente não tem lógica. E às vezes até por isso que não tem um mapinha, né? Porque assim, claro, o mapa de Hisui, eu acho ele até grande e tal, não se compara com Hyrule, só que você tendo um GPSzinho assim, não tô justificando, por mim teria, tá? Mas no lado, tá olhando, eu acho que é um mapa muito pequeno, assim, e como ele é muito dividido, não tem tanta necessidade, assim, mas eu queria. eu acho que se eles, de fato, se eles fossem interconectados, tipo, você desse pra ir direto, a pé, pra um pro outro, aí eu acho que um minibaba faria realmente uma diferença. Mas... Sim. Mas sei lá. Mas sim, podia ter queria. De qualquer forma, tá ligado? Pra quem precisa, porque tá ligado? No, porque tem gente que precisa de mais orientação mesmo, mesmo como sendo um jogo mais simples. Mas acho que também tem um pouco do foco. Talvez se ele estivesse indo pra uma galera um pouco mais velha, de fato, eu tenho essa impressão com esse jogo, tá ligado? Eles não fizeram muito pras crianças esse jogo não, tá ligado? Pras crianças que geralmente jogam o remakinho, tá ligado? É verdade. Essa galera vai saber se virar, tá ligado? Sem o minimapa. Eu acho que eles pensaram um pouco isso, tá ligado? Falaram assim, um monte de trampo, tá ligado? Eles estão falando que é jogo difícil, né? Igual na primeira geração, e agora fica. Vão ter jogo difícil de qualquer jeito. Exatamente. E o rolê dos achados e perdidos, vocês gostam? Nossa, o tanto que eu já devolvi de item pra esses guris. Eu adoro também, Ray. Eu achei legal. Eu vou te dizer que eu gostava, mas encheu o saco, eu acho, assim, tá ligado? Eu tava lá, eu bem feliz. Não, olha uma bolsinha, quem perdeu? Nicolas, Bruno, eu tá. Toma de boa. É legal, você se sente num dever cumprido com seu amigo, assim. É verdade, é verdade. Isso é. Eu tinha que ter uma opção de você pegar pra você os itens. Isso é uma coisa que eu fiquei meio triste. Caramba, caralho. Caramba, você queria pegar pra você, mano. Acha que foi o nome de Nicolas Cares? Você acha que aqui funciona como, mano? Hoje já percebemos que o da Tara Cross é descendente da equipe Rocket. Exatamente. Nicolas, olha essa bolsinha sua que eu encontrei. Tava vazia, velho. Tava vazia. O Cross é o maluco que devolve a carteira vazia. Filho da puta. Nossa, tá lá eu colocando dinheiro no bolso de trás. Nossa, alguém pegou. Eu acho que foi um Pokémon, hein? Mas eu fiz relativamente pouco, porque eu me conectei poucas vezes online no Legends. Então a maior parte que aparecia era dos NPCs, né? Uhum. E aí, mas as poucas vezes que eu me conectei online vinha da galera. Só que eu acho que 4 por área é muito pouco, né? Tipo, podia ser bem mais espaçado, né? Tipo, pra até vocês achar com mais facilidade, mais frequência e tal. Num scout, assim, tipo, dando um rolezinho. Mas 4 por área eu achei. Spawnar 4 por área eu achei meio. Eu confesso que eu só fui descobrir, na verdade, porque eu não leio nada, né, gente? Eu fico só apertando a. Eu só fui descobrir esse rolê depois do post-game. E aí, tipo. Eu falei, ué, como que. Eu juro, gente. Ai, gente. Minha vida é uma depressão. Aí a gente ia lá naquele lugarzinho lá que tem, né, pra trocar os itens. Uhum. Aí ela fala, puta, você não tem experiência, sei lá o que, diferente pra isso, né? Pra comprar os item itens, de troca, né? Tal, falando, vagabunda. Aí eu ia, voltava, tal, não dava certo. Aí depois que eu percebi, eu falei, puta, mano, tem esse negocinho de achado perdido aqui. E foi bom, porque eu comecei a explorar a parte dos mapas que eu não tinha explorado ainda, tipo... Uhum. Aí deu aquela coisa de novo, de voltar a explorar de novo o Hisui. E achei legal nessa parte. Pois é. Se alguém for... Inclusive, se tivesse... isso aí também seria uma boa desculpa pra ter um minimapa, de fato. Ter, tipo... Até se você tivesse mais, de fato, no mapinha. Itens, né? Bolsinhas pra pegar e aparecesse no minimapinha. Aí realmente ajudaria bastante. Isso é verdade. Agora, uma coisa que melhorou... Não melhorou. Eu senti que foi, tipo, um shade da Game Freak. Sabe naquela época de Sun and Moon, de Sword and Shield, que falava que os personagens não tinham feição, assim, tipo, de susto e tal? Toda hora o protagonista tem aquele... de susto. Vocês querem que ele tenha susto? Querem que muda a cara do cara? Toma! Jogar em todo qualquer lugar do jogo, toda hora o protagonista fazia um uou! A primeira vez que eu reparei isso foi na missãozinha da Ponyta. Que eu peguei a missão, assim, nem vi que eu peguei a missão, sabe? Uhum. E aí, de repente, eu tava caminhando lá pelo primeiro mapinha, e aí, de repente, tipo, corta a cena, aí aparece a personagem andando, ela olhando pro lado e... Eu tô passada, chocada. Caralho, que da hora. Aí a Ponyta brilhantezinha do outro lado, foi puta, que da hora. Da hora. Maravilhoso. Ah, inclusive, tem isso, né? Vamos falar dos Shines? Opa! Porque, nossa senhora, né? Os caras falam assim, beleza, vamos, né? vamos facilitar pra galera. Que, não é nem uma questão de que eles facilitaram, porque os odds não mudou, né? Tipo, a chance de Shine não aumentou. Mas aparece tanto mais bicho que é natural que spawne mais Shine, tá ligado? Exato, exatamente. Acho que assim, não foi uma. Como você diz, né? Não foi uma coisa, tipo, que eles procuraram fazer pra aumentar Shine. Simplesmente, tipo, o modo que eles programaram o mapa facilita. Porque... Pois é. Ou não é tipo, ah, você sai da zona, volta, tem um bicho novo. Não, é tipo, cara, vou gerar 300 bichos aqui de uma vez. Você circula o um mapa e vê se um deles é shine. E invariavelmente vai ser. Invariavelmente vai ser. É. Eu, assim, inclusive, algum de vocês aqui passou a campanha principal sem achar um. Talvez o Cross, porque o Cross rushou. Mas. Exceto a ponta, né? Exatamente. Não, asterisco. A missão, tipo, alguém aqui passou a história principal sem achar um shine no jogo? Eu achei um. Só um. Uhum. Sim, eu achei, também. É, eu achei. Eu acho que eu achei um ou dois durante a campanha normal. Sem, sem ativamente procurar. Eu achei dois e perdi um. É, aí é triste. Eu achei um Shellos Shine. E o Shellos é uma bosta de ver. Eu só percebi por conta do barulhinho. Uhum, sim. Teve um Gastrodon que eu peguei que eu nem vi que era Shine. Eu fui descobrir que era Shine quando eu fui falar com o Levan. Então. É, então. Aí eu vi o brilhinho e falei, caralho, ok. Eita, rapaz. Bom. Nossa, velho, milagre acabou de acontecer pra mim. Eu finalmente achei um Cherubi. Caramba. Nossa, o Cherubim é... É difícil. É nossa, é mais difícil que achar Shine. Que ódio que era achar um cherubi, velho. Tipo, toda árvore que eu olhava, eu falava, velho, nem vou tentar, né? Não vai vir essa bosta de cereja, não. É porque cherubi é de um cantinho específico, né? Tem uma árvore específica que pode spawnar, infelizmente. Uhum. Não é toda árvore. Você tem que mostrar o seu cartão pra ver o Secret ID. Você tem que fazer manipulação de RNG pra vir a cherubi. Ficar na loteria do ID. É, mas a Cherubi, na primeira área, ela só spawna naquela árvore perto da Lopunny. Ela não spawna mais nenhuma árvore. E acho que não sei se tem outras que spawnam. Deve ter, tipo, em outras áreas, mas é meio triste. E os Pokémon grandão, hein, gente? Salva, que deram uma coisa na gente. Velho, que coisa da hora que inventaram, hein? Espero que ia ser Nossa senhora. Nos futuros jogos, continue aparecendo alfas. Tô batendo palmas com as nádegas muito, aqui. Muito. Mano, eu me teletransportei. Vocês assistiram? Oh, nossa, que pergunta idiota. Vocês assistiram o primeiro anime de Pokémon, né? Será? Será que ainda assistiu? Faz muito tempo, eu não lembro. É, faz muito tempo. Teve um episódio da Liga da Lã. Mano, é muito legal. Eu super indico quem não assistiu o anime Pokémon. É um anime muito legal, né? Inclusive, tem podcast sobre isso e tem canais. Enfim, mas na Liga Laranja teve um episódio de um Bulbasauro do Ash que ele encontrava um Bulbasauro maior, né? Que ele é um Bulbasauro velho. Uhum. Isso me teletransportou pra esse episódio, falando, mano. Ah, sim. É, porque assim, não são só os alfas, né? Mas tem a variação de tamanho entre eles, tá? Exato, exato. Sim. Muito. Que isso é um rolê que, tipo, é um rolê que já podia estar desde o Let's Go, isso, né? Porque tem essa informação de que os bichos são maiores e menores no Let's Go, mas os modelos não mudam. Exato. E o Sword Shield também não mudaram, Remake também não mudaram, e agora mudaram. Eita, amém. Uhum. Esperamos que continue daqui pra frente mesmo, porque... E os alfas, eu acho particularmente muito legal essa ideia também. Porque dá medo, né, mano? Você não sabe o que vai acontecer, né? E aí você, não sei se o que vocês encontraram também primeiro foi a Rapidash, mas eu vi a primeira Rapidash e eu falei, opa, pra cá eu não vou. Vou dar meia voltinha, né? Falando em Rapidash, queria mandar um abraço aí pro menino Interfactories, que provavelmente não vai ver isso daqui, mas uma vez eu colei na live dele, ele tava começando o jogo e ele estava revoltado. Ô, louco. Porque ele queria, porque queria capturar aquele bicho. Uh-huh. E os bichos dele tudo nível 10 pra menos. Uhum. Ele não, mas se me coloca um bicho nível 40, eu vou querer capturar assim. E ele apanhando, ele salva, ele morre, perde item e mata os bichos. Mas não, eu quero, lá tem moço tentando capturar. Quando claramente o jogo fala, beleza, você vai continuar apanhando? Mas você vai continuar apanhando? Pode tentar. Ele aceitou, olha, eu não julgo, porque quando eu vi aquela maravilha logo na primeira área, eu chorei, tipo, ai, eu não teria pra capturar essa linha. Pois assim, também quis, mas eu falei, tudo tem seu tempo. Dá pra cabeça. Você tem que ter uma baita mira com pokebolinha ali. Eu falo, essa pokebola aqui vai ser especial. Você benze assim, jogar água benta e tudo mais. Espera ele virar de costas, plum, capturou. O Bruno ele olhou pra Rapidash e apareceu o balãozinho. Existe hora e lugar pra tudo, porém não agora. apareceu o Rowan, assim, do futuro. Exato, lembrou, assim. Tipo, velho. Mufasa, tá ligado? Exato. Mas o primeiro que eu peguei foi a Rapidash mesmo, nesse sentido. Mas eu também demorei, eu, tipo, fui fazendo os negócios. Pô, eu fiquei na primeira área 15 horas de jogo, tá ligado? Nossa, só na primeira área. Que primeiro e um pouquinho o começo da segunda. Então, tipo, quando eu me senti mais confiante de fato, aí eu fui na Rapidash, consegui pegar ela e falei, ah, agora é uma beleza, uhum, né? É, acho que o meu primeiro que eu peguei foi o Bibarel, que fica lá perto... Inclusive, essa é outra beleza desse mundo. Uhum. Que ele não é, tipo assim, só um mundo. Ele coloca vários detalhes que você fala, ok, tipo, aqui, assim, dá a entender que é um lugar desse bicho viver, tá ligado? Exato, exato. Que é, tipo... Os lugares lá onde tem muito mel caído no chão, que você captura, tem vários copi. Aí esse, tipo, tem a barragenzinha dos castores, então tem Bibarel, Alfa, tem Bidufiarrodo. Tem um riozinho ali e tal. Exato. E assim, alguns outros lugares que também tem nesse rolê que você fala, ok, aqui realmente é um lugar temático pra esses bichos aparecerem. Uhum. Então, tipo... Muito da hora. Isso, quando o Pokémon dorme, tadinhos, que eles estão lá dormindo com nada. A gente vai... É muito rapidinho. A gente vai destruir o habitat natural. Eu vi os Petilio, velho. Quando eu vi os Petilio, os Togepizinho, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, vou os capturar Petilio, todos. Eu não vou matar nenhum, vou capturar todos. É, da hora. Mas é muito bom, eles estão muito vivos. Isso aí realmente é um ponto que a gente tem que dar o braço a torcer. Tipo, não tem como a gente não falar que aquele jogo é tipo o jogo que a gente sonhou quando era criança e, tipo, falar, meu, Pokémon age assim. Porque realmente, tipo, eles tinham cada característica e interagiam, né, entre aspas, com o ambiente. Entre muitas aspas, na verdade. Pois é. Exato. Pior que você falou isso de, tipo, é o jogo que a gente queria quando a gente era criança e o... Eu vou ver até se eu acho esse tweet pra eu poder postar depois, na hora que for postar o cast, tá ligado? Linkar ele. Mas eu fiz um twist. Caralho, eu tô muito disléxico hoje, mas enfim. eu fiz um tweet, pouco depois que saiu, né? Sei lá, primeira semana do Legends, falando que... Meio que na zoeira, mas meio que não, tá ligado? Que é o jogo mais importante da franquia desde Gold Silver. Tá ligado? Mas não porque ele é o melhor jogo da franquia desde Gold Silver, mas porque ele é justamente isso, tá ligado? Tipo, primeira geração, mind-blowing pra época. Segunda geração, mais mind-blowing ainda. E a terceira não foi tão mind-blowing ainda. Ela começou a cair em alguns problemas, tá ligado? Tipo, mudança de... Tipo, não ter conexão, não sei o quê, você não tem os Pokémon, você, tipo, tem várias coisas. Quarta isso geração? Não quer dizer que o Nicolas está chamando a terceira geração de ruim. Exato, tá? Exato. De adoro a terceira geração. Teve Dive, exatamente. Teve exato. E maravilhosa. A terceira geração, inclusive, talvez seja a base aí do Pokémon moderno, né? Tipo, como os Pokémon funcionam, habilidade, nature, né? Personality values, o caralho é 4. Uhum. E aí, tipo, show de bola. Mas ele traz algumas coisas. Que na época, ninguém, tipo... A primeira e a segunda geração, ela ia se ver tão fortes que, tipo, é o começo de tudo e já começou com a barra muito alta, tá ligado? Pra época, obviamente. Então, só que tudo depois que veio foi meio que lapidando, mas foi meio que mais do mesmo. E esse jogo, ele não é mais do mesmo, tá ligado? Ele é muito diferente. E ele dá uns passos que eu torço pra que eles continuem andando, tá ligado? Porque se eles agora voltarem um pouquinho pra trás... Completamente, eu vou ficar chateado, de fato. Exatamente. Sim. Porque a gente viu os Scarlet Violet e tal, né? Tipo, já anunciaram, já tem umas imagens aqui e ali. Parece que eles vão seguir com algumas coisas, mas... a gente sabe que nem tudo vai seguir que nem o Legends, né? E até que é bom isso, mas dá a entender que eles estão querendo seguir um rumo com alguns jogos que são um pouquinho mais fora da caixa, assim, de Pokémon tradicional. E eu gosto disso. Uhum. É, sim, tipo... Sim. O conceito que eles explicaram, né, de humanos e pokémons, que nessa época era totalmente guerra, né, tipo, os humanos odiavam os pokémon e vice-versa, é bem justificável pro jogo, e eu queria que eles fizessem alguma gambiarra, podia ser gambiarra mesmo, falando, olha, é um outro universo, agora os humanos podem lutar com pokémon de novo. Mas porque deu muito certo, tipo, eu confesso que como era uma experiência nova, eu tinha um pouco de medo do que ia acontecer com essa jogabilidade, você fugir de Pokémon e tal, só que parece, agora eu sinto isso, tipo, que isso sempre fez, sempre aconteceu, sabe, parece que todos os jogos já tinham isso, parece que é uma coisa que deveria estar desde o início isso, é que era impossível, né, num Game Boy ter tudo isso. Sim. Pois é. Mas parece muito Pokémon isso, e vai ser muito triste, provavelmente vão tirar, né, você não poder dar uns tapas nos Pokémon com uma pedra. Se bem que pois é. É, com as pedras talvez. Tá, eles têm que lançar o Fighting Game, tem que fazer o Pokémon Tournament 2, onde você bota os trainers pra lutar com Pokémon, tá entendendo? É. Exatamente, sumou Pokémon. Tipo Pokémon. Digimon Savers, que o moleque dá socão nos Digimon. Exato. Nessa vibe, assim. Olha, vocês falam que é o jogo que as crianças grandinhas estavam esperando, mas que, olha, eu ainda estou esperando meu joguinho de fazenda de Pokémon. Ah, é verdade. Não, esse jogo Game tá faltando Freak, mesmo. Game Freak, Niantic, não interessa. Dá teu jeito aí. Não, e pior é que eles botaram fazer, uma fase, vamos, assim, vamos fazer, abre aspas, fase, eles botaram um passo, uma, como é que fala, pasture em inglês? Sim, sim. Pasture é mais as box, né? Mas é, tipo, não, você não interage com nada. Tipo, celeirinha. Agora, os campinhos, assim, pra você plantar, é meio sem graça, porque, tipo, você só diz pro cara, ah, eu quero plantar dessa vez isso aqui. E é só isso que ele vai plantar naquilo. Outra. E você nem rega, você nem olha crescer, você só cuida. Vai, só larga, não, sai e deu. Mas aí é que tá. O Tatara Gardenia cuida lá pra você. É uma experiência. É tipo uma. É, assim, é uma. Eles estão plantando a sementinha pra uma chance de talvez. Sabe? Tá demorando. Tá demorando. Só digo isso. Não, mas assim, eu acho que esse, se for plantar uma sementinha, esse é o mais distante de todos. Nossa, essa foi a pior esse semente que eles plantio, já plantaram nesse sentido. Foi um plantio que alagou e deu ruim, assim. Tipo, mano, aquele feijãozinho podre que você pegou sem querer, tá ligado? Plantou no algodão. Pois é. A planta mais, a melhor planta que eles plantaram nesse sentido foi em XY, já faz 10 anos já. Tá quase fazendo 10 anos. Não, em XY eles plantaram Gogolt, a gente tem o Weirdier hoje, né, mano? É verdade. É verdade, é verdade. Inclusive, saudades Gogolt, né? Correu maravilhoso e esquecidíssimo. Gogolt andou para que o Weirdier pudesse correr. Exatamente. Uma coisa que eu queria levantar, eu não sei se vocês vão concordar comigo nisso ou não, mas, assim, a gente sempre fala dos... Por exemplo, a gente vive fazendo paralelo aí, fez a torta direito brincando com o Bafo da Selva. Zeldinha, Breath of the Wild. Mas eu acho esse jogo muito parecido com o Sun & Moon. É um Sun & Moon com uma outra skin, tá ligado? Tipo, desenvolva. Porque, já assim, sei onde quer chegar. É, porque assim, você vai... Tipo, Sun & Moon, ele é bem focadinho na historinha, certo? Tipo, você tem a historinha, você tem as ilhas. Você começa numa ilha e você vai liberando as outras. Cada ilha, você vai liberando um Pokeride. E você não tem os ginásios, você não tem, né, tipo, o foco na captura de ginásio, mas você tem os Pokémon gigantes. Você tem, sabe, tipo... o seu progresso é medido de outra forma, né? Não é com as insígnias, né? Porque não tem os ginásios. Então eu achei ele uma estrutura meio parecida, saca? Com a Lola. Mas... Só que mais bem feito. Porque o estilo de jogo é diferente, tudo mais. E as rides são úteis, né? Porque as rides em Alola são diretas. Tirando, sei lá, o primeiro que você pega, que é o Tauros. O resto meio que é inútil, né? Principalmente, sei lá, o Mudsdale lá na frente. Fazinha, apertando o A também. Exato. Bem importante. Então, e o segundo, ride é de cavar, que é inútil. Continua sendo inútil. Continua sendo inútil. Então eu achei meio similar nesse sentido. Só que mais útil. Os rides são mais úteis. Eles fazem diferença por conta do tamanho do mapa, por conta de mais mobilidade. A história, ela não... O jogo, ele não fica absurdamente focado na história, então você consegue explorar mais. A área realmente vira um playground, não vira só, tipo, uma reta pra você seguir viagem. Então, eu acho que é Sun & Moon bem feito, tá ligado? Tem que ter uma pessoa loira causando. Exatamente. Porque usa mini, né? Volo. Tem um plot twist. Exatamente. Mas realmente, mas eu acho que provavelmente eles devem ter pegado, né, tipo, tudo que foi bom de Sun & Moon e melhorado, e tudo que foi ruim também piorado, não sei, não, melhorado. Pois é. E misturado com, sei lá, uma mecânica diferente de captura, uma pegada meio Let's Go nesse sentido também. Não exatamente, né, mas no sentido de tentar fazer algo um pouco diferente, né. Algumas melhorias também que tiverem em Sword Shield, mas... E o legal também é que eu acho que o modo história, né, tipo, porque eles pegam muito na mão ainda no sentido de contar a história toda e tal. Às vezes eu acho que ainda isso a Game Freak tem que melhorar um pouco mais, deixar mais... menos forçado, sabe? Isso. Mas eu achei mais justificável do que Sun & Moon, no sentido que Sun & Moon era muito É porque era, a gente ficou mais curioso, né, pra saber tudo sobre Legends Arceus, porque não tinha, a gente não sabia nada, né? Pois é. E Saemon, não sei, parecia que era algo mais óbvio. É, meio que a gente, sei lá. É que Saemon, a gente sabia que não ia ter os ginásios, então eu tava um pouco curioso pra ver como é que ia ser isso, tá ligado? Uhum. É, Arceus acho que a gente pegou mais, eu não sei, eu passo mais minha visão, né, como jogador. Eu fiquei mais interessado na história porque realmente eu não sabia no que ia dar. Sim, sim. Podia dar qualquer coisa, como deu, né, qualquer coisa. E... é só Saemon, no fundo, acho que a gente sabia que no fundo ia ter alguma Elite 4 no final e... Sim, sim, é, isso é, isso sim, concordo. O final, ele era mais incerto, de fato, na Legends. Eu vou ser bem honesto, eu não gostei muito, não. Eu gostei, não. Mas aí é questão expectativa. Eu tava esperando uma coisa completamente diferente e quais eram suas expectativas? Minha expectativa é que no final da campanha principal a gente encontrasse com Arceus. Porque é a porra do nome do jogo. Se eu ouvi a voz dele no final. Se eu... Ah, mas não é a mesma e coisa, o que seria encontrar com o Arceus se ele não está presente a todo momento perto de você? Não, mas você entendeu. Você sem entender. Ele manda mensagem no zap a cada 15 minutos. E aí, mano? É verdade, a gente tem o telefone dele. Não, a questão não é essa. O lance é, tipo, que assim, no fim das contas, na prática, né? A gente teve o remake e o remakeão. Dois jogos que focam no Dialga e no Palkia. É, settings diferentes, mesma região, eventos meio diferentes, mas focam no Dialga e no Palkia. Então Exato. eu achei meio, assim, por mim não tem problema, eu gostei. Mas eu achei meio estranha a escolha do nome do jogo, tá ligado? Por conta disso. Porque o Arceus, que é o nome o Pokémon título do jogo, fica relegado ao pós-game, tá ligado? Eu acho meio estranho, de fato. Todo o rolê dele vem muito pós-game e tal. É, assim, até tem uma treta em relação ao All Might, sim. Quem é o All Might Sinnoh? É, a galera achando que é um, é outro, e todo mundo errado ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso. Isso é bom. Mas, assim, é esse que é o lugar dele durante o jogo ali, né? O Volo até fala de caçar as plates e tudo mais, pra você ir lá. É, que tem alguma coisa ligada ao All Might Sinnoh, que ele acha que não é nada disso que a galera fala. Mas é basicamente só isso mesmo. Aí depois que você vai encontrar, e é isso e tal. Mas, assim, ele... Apesar de ser subutilizado, vai, acho que essa pode ser a palavra. Quando ele aparece é muito legal, porque a batalha dele... Não, a batalha é da hora, a batalha é da hora. É sensacional. É uma, assim, é um baita de um rolê que colocaram. É, dificuldade adequada para Pokémon, né? Talvez a galera aí, rata de Dark Souls e tudo mais, vai falar, ai, fácil, mas... A Pokémon é uma dificuldade bem adequada, assim. Eu gostei, achei legal pra caramba. Eu gostei também. Não só o do Arceus, mas como o resto dos... Como é que eles chamam mesmo? Os Guardiões lá? Os Pokémon Guardião? Não lembro. Não, lembro o Ordem é... Os tiozinhos lá. É, os bichos que brilham. Lords? É, os Lords. Né? Isso. Ah, é. Porque o... Lord Eterno. O Lord Eterno. Tá tudo bem agora. Eu acho que depois dessa ele tinha que se chamar Warder Eterno, não sei o que ele... É, o Tatara Eterno, no caso. O Tatara Warder. Tá tudo bem agora. É, exatamente. Mas o Arceus, o Dialga Palkia, né, dependendo do que você escolher, e esses Pokémon Lords, eu achei muito da hora, tá ligado? Como resolveu. O fato de você não precisar, não ser obrigado a lutar com eles pra você poder derrotar eles também, eu achei legal. Sim, Que tipo, eu lutei, muito. Eu usei batalha, mas o Cross, eu tô ligado que não usou, porque ele tava rushando. Eu rushando. Não lutei com nenhum. Nem eu. Nossa, foi tão da hora. Cara, só tacando bolota na cabeça dele. É a lógica de Pokémon de Bushinchei, não vai ficar puto, mano. Exato. Você entope o bicho até o talo de comida que você fez, mano, beleza, top. Inclusive do Avalug, meu Deus do céu, aquelas... Mano, muito louco. Muito bom. Nossa. Muito foda. Nossa, as cutscenes estão muito bem feitas, cara. Pois é. Então, sim, eu só passei perrengue pro Electrode, que ele tem aqueles orbes que te seguem, né? É, o Electrode é um S fodinha, pra você não batalhar, né? Mano, o Avalug foi um Monster Hunter aquilo ali. Verdade. Pokémon foi muito foda. Acho que o mais penei também talvez tenha sido o Avalug. O Electrode, acho que eu morri uma vez, aí passei na segunda. É. Mas o Avalug... É que assim, o Avalug foi mais sofrimento porque eu sou trouxa, né? E eu quero ficar fazendo as coisas correndo, ao invés de esperar o timing e tudo mais. Eu quero pagar de speedrunner e me quebro, mas... É justo. Pra quem... O que eu mais sofri foi o maldito do Arcanine, velho. Arcanine foi foda, mano. Eu também. Nossa, o Arcanine, porque a primeira vez eu fui de boa. Depois eu só apanho desse filho da puta. Por causa da arena. Sério? A arena de ser muito limitada no formato foi meio chatinho, velho. Eu até hoje não entendi direito como é que é aquela arena. Aquela arena é chata. A arena é o símbolo do Sacred Fire, Fire Blast, que Fire é o Blast, símbolo. É. Isso. Uhum. E que nossa, é mano, eu não sabia pra onde rodar, pra onde rolar. E eu ficava tipo, meu Deus, eu não posso rolar pra lá, não posso rolar pra cá, não posso ir pro meio porque tá pegando fogo, porque tem lava. Meu Deus do céu, bicho. O chão é lava. Tá pegando fogo, bicho. O chão é literalmente lava, velho. Não tem problema. Eu não sei se a Ri passou por isso, porque ela falou que não lutou, mas tipo, quando você luta, você tem um tempo de respiro do bicho, sim. Certo? Sim, sim. Quando você não luta, ele vai estar ali te batendo e foda-se. Cara, quando chegava um ponto que ele botava fogo no chão, no centro, e ficava no outro canto carregando o ataque. Sim, aí sim. Eu falei, mano, não acerta o negócio lá, velho? Como é que eu chego lá, cacete? Não dá pra acertar aquilo. Não, é foda. Aquilo ali é de sacanagem. Aquilo ali não, é de sacanagem. Mas mesmo quando você bate nele com... Quando você dá o... Você batalha com ele, eles fazem todos os bagulho, tá ligado? Eles não... Todas as fases, as etapas deles, eles não param não, tá ligado? Uhum. Sim. Eles param um pouquinho, daí eles meio que ficam atordoados. Acho que deve ser a partir de um certo HP, um ponto do HP deles, que eles começam a usar esses golpes mais... É da barrinha. É, exato. Daquela barrinha de quando você usa os Satchelzinhos. É geralmente isso. A parte da metade ou da metade da metade. Eles entram no estágio 2 da batalha. Sim. Eu só tive treta com o Electrode, isso aí. O Avalug eu achei facinho de lidar, mas, cara, eu tava... Cara, a cena, ele subindo assim, eu tava tipo com um sorriso de ponta pra meu Deus do céu! É, bem da hora. Graças a Deus. Tipo, maníaco, tá ligado? Eu falei, meu Deus, um desafio agora. Que graças a Deus que o Dodge Roll, né, a rolada, ela te deixa invulnerável, né? Porque se não fosse, sim. Nossa Senhora. Oh, e quando vocês jogavam e perdiam, vocês voltavam do zero ou vocês voltavam a partir da última barrinha que vocês coisaram? Eu prefiro voltar de novo. Exato, eu preferia voltar do zero pra, assim, ter uma experiência mais filha da mãe, sabe? Tipo, eu tenho mais o que fazer, tá ligado? Assim, teve umas que eu voltei do zero, mas teve umas que eu não voltei, não. A do Avalug mesmo, eu morri e falei, não, nem fudendo que eu vou começar do zero essa porra aqui. Deixa eu continuar logo, vai. Eu fiz todas do zero, agora Arceus eu não fiz. É, não, até o Arceus eu fui na teimosia, eu falei, não, vamos fazer. Não, Arceus eu também não fiz, não. Eu vou pegar esse filho da puta, eu vou pegar todo o esquema dele pra zerar ele direitinho. O Arceus, eu tô ligado que é nice, eu tô louco pra fazer ele, velho. Faça, então, mano, Arceus é bravo. Eu não estou fazendo muita questão no mundo. Mano, nossa, bicho roubado, ele tem todo a coisa mais da hora desse jogo é esses bichos, tá ligado? Porque eu olho e falo, nossa, mano, que bicho tunadão. Eu quero peitar ele. E tipo, é o mais próximo de sair no soco com Pokémon que a gente tá falando. Tá ligado? Exatamente. Isamel. Eu vou enfiar esse pacote de arroz. Eu vou enfiar esse... Tá vendo esse arroz aqui, ó, seu filho da puta? Eu vou fazer você comer até você ficar de buchinho cheio. E é isso. Caraca! Muito foda, mano. Muito foda. Mano, mas o Cross, você vai ver, o Arceus... Tá certo que eu só fui perceber que tinha como voltar a partir do último negocinho no Arceus, tá, gente? Por isso que eu fui, assim, né? Mas, por isso que eu demorei 4 meses pra terminar o Arceus, porque eu descobri no final. Mas o Arceus tem aquele raiozinho, sabe, gente? Que ele fazia um tchim, pum, tchim, pum, umas 15 sim, vezes. Sim, é o Judgment, né? Cara, eu acho muito, achei muito roubado o Arceus. É roubado. Óbvio que o cara é deus da porra toda, né, mano? Muito, mano. Mas assim, tipo, em compensação, a cutscene pra ele aparecer, puta. Foda. Foda. Ele te faz acreditar na fé de novo. Te faz ter fé de novo. Muito. Ele chega e fala, Jesus existe. Muito. A única coisa ruim, mano, vocês pegaram o Arceus no Diamond Pearl, né? No Brilliant Diamond Pearl. Sim. A escadinha é mais bonita do Brilliant Diamond e Shiny Pearl, que é tipo de cristal. É bonitinho. Fora que tipo, meio que um pôr do sol lá no fundo, né? Fica bem da hora. É, fica bem da hora. Bem no final de episódio de anime. Mas eu achei da hora isso, porque no remake você tem o evento original, né? De Diamond Pearl, que não saiu. E no Legends você tem, tipo, uma área que lembra, não é exatamente igual, mas ele lembra o evento do Arceus do Heart Gold Soul Silver, né? Aqueles bagulho no chão e tal. Ok, são símbolos. Da Sinjo Home. Colocaram uma imagem de verdade, né? Num joguinho de Nintendo DS. Exato, né? Mó bizarro. Era uma coisa da terra, era uma fábrica. É uma pegada meio Evangelion, tá ligado? O último episódio do Evangelion, os caras colocam umas fotos, tá ligado? De lugar de verdade. Bizarro. Eu acho que eles ficavam com preguiça. Falaram, vamos pegar lá no Google umas imagens, botar aí e ficar. Estoque fotos, né, mano? Exatamente. Tá a marca d'água lá no negócio. tá o estoque pós lá, o Shutterstock, é, exatamente. Mas nesse Legends, cara, tipo, o Arceus aparecendo atrás de você, né, tipo, puta, que não tem nada, de repente ele aparece ali atrás. É como se ele tivesse o tempo todo atrás de você, é poético. Onipresente, é. Onipresente. E aí, né, não sei se eu posso, a gente já tá falando do final, mas tem muita coisa pra falar, né, uhum. Mas... Ele não. Você não captura ele, ele dá uma cópia dele pra você, mano. Isso é foda, isso é muito legal. Não sei, meiose. Meiose, exatamente. É, achei vacilo, inclusive. Achei, isso aí. Se não dava pra capturar o Arceus, ele podia ter dado um filhinho dele, Jesusinho, né? Milzinho da massa. Um Arceuzinho, né? Um Arceus, né? Um chaveirinho. O mil, velho. Desce um mil pra gente, já que não dá pra ter o Arceus. Poxa. Cadê a imagem do Arceus grávido, que nem aquela grávida de Taubaté? Na verdade, acho que Arceus engravida a gente, cara. Caralho, como assim? Não é. Não, gente, é que eu ia entrar em coisa de religião, né? Porque não quero falar mal de religião nenhuma, tá, gente? Não tô, eu sou católico. Mas a Virgem Maria, ela, né, Deus vai lá e coloca na barriguinha. É a mesma coisa, só que não mostra, né? Mas Arceus meio que é Espírito Santo e você fica grávido do filho dele. Tô falando que é o nosso protagonista, meses, né, ali, nosso protagonista engravidou do Arceus, é isso? Do Arceus. Na verdade, toda aquela batalha de você tentando desviar do Arceus é tudo, assim, figurativo. Sabe? Exato. É tudo uma figura de linguagem pra dizer que você estava ralando e rolando pra um lado pro outro parceiro em cima da plataforma. Acho que é isso. Cada golpe era um mês, boa, Bruno. Assim, de gravidez. Perfeito. Tava pegando fogo o bagulho, né? Tipo. Exatamente. Faz sentido. Pior que faz sentido. Olha que eu vou te tacar. Não, vem cá. Na verdade. É tudo uma fanfic que o protagonista conta depois pros amiguinhos de Ritui. Como que Arceus engravidou ele. Exato, exatamente. Ué. Oh, só pra... Assim, pode ser um parênteses, vocês cortam ou não. Mas primeiro a gente tá falando só o main game. O pós-game a gente vai deixar pra depois, certo? Pra quem não jogou e não quiser spoiler, né? Ah, pau no cu de quem não jogou, né? Olha, a gente já meteu o bagulho do Arceus aqui. É verdade, vamos, né? Vamos levar em consideração que esse jogo saiu quando? Do ano? Saiu no começo do ano, né? Janeiro. É que vai... Já passou praticamente um semestre. Quem jogou, jogou. Quem não jogou, eu acho que... Já tá... meses e um dia. Verdade. Nós já temos o timing, né? Tipo, poxa, já esperou, né? Poxa, você mete pra verdade. A última pessoa que tava faltando a jogar era o Cross, e ele terminou de jogar. No mundo. No mundo, exato. No mundo, é verdade. E aquela coisa, eu joguei sem spoilers, eu descobri a última, a evolução do Templosion. Na real do que lava, né? E eu olhei e falei, caraca, que negócio feio, mas o eu adorei. Cross conseguiu, mano. Cross conseguiu desviar isso. Cross, parabéns. Aliás, falando inclusive, nisso... Eu ainda não vi do Samurote nem o Decidueye. Agora é tarde, né? Agora você vai ficar sabendo deles. Eu vou. Mas falando nisso, vocês curtiram as formas regionais novas? Tipo, os starters? Demais. Eu tive um único problema, mas que não é tecnicamente uma forma regional, né? Mas acho que todas as formas regionais eu achei muito lindas, assim. Os iniciais perfeitos, a galerinha, tipo... Ah, um pouco de tristeza, talvez, com Arcanine, mas ainda acho ele legal. Mas eu achei Eu bem também bonito. Fiquei meio sad com Arcanine, velho. Tipo, sério? Poxa, jogaram sério. Tinta nele e eu tô tipo, eu achei... velho. A pedra deu uma chamuscada, gente. Carvão, sei lá. Pois é. Nossa, eu achei aquele cachorro muito e quando foge vai lá rolar na carniça, né? É, exatamente. Exatamente. Mas eu gostei. Deixa, Deixa o doguinho brincar, gente. Para que ela enche o saco da Palina lá e pronto, foda-se, vou lá rolar na cara de vocês. Nossa, e ele tem todo um arco de personagem, né, velho? Tem. Nossa, tipo, sim. Você perdeu meu pai, sei lá o quê, eu não quero mais viver, sei lá o quê. Aí ele fala, não, meu amigo foi sequestrado, eu vou salvar ele. Pá, evolui. Caralho! É lindo. Só faltou tocar Braveheart, meu nome. Nossa senhora. As histórias do... Assim, é que nem todo lore de Pokémon tem uma lorezinha, né? Mas, cara... E todo aquele rolê do romance proibido da Palina. Palina com o pescador. Sim. Nossa, é. Pescador parrudo, pescador parrudo, porra. É legal. Casal favorito. Isso é da hora pra caramba. Romeu e Julieta de risco. Romeu e Julieta total. Mas é Julieta e Romieta. Né? Exato. Julieta e Romieta, funciona. Funciona há tanto tempo, né? Tem que ter. Tem que ter. Ah, e eles se conheciam de criança, né, mano? Isso mostra que, tipo, você olha e você fala, pô, os clãs estavam em guerra, eles deviam estar, sei lá, mano, tipo, jogando cirandia, vamos cirandar, tá ligado? E, tipo, foda-se o mundo, sabe? Porque eles contam, a menina foi salva pelo cara e tudo mais, e tem um basculismo. É muito da hora isso. É da hora. Tipo, a maneira que eles tratam os NPCs e o quanto de história eles têm. Não só no, tipo, nas referências visuais de, esse aqui é o tal personagem, coisa do tipo. Uhum. Mas eles não são, tipo, um casco vazio em comparação a boa parte dos jogos de Pokémon. Aham. Uhum. Né? Eu achei isso muito foda. É maravilhoso. É, não, isso é da hora mesmo. E mesmo os personagens... Assim, esse rolê que você falou dos tataras personagens, a gente tá zoando o cast inteiro também, desde o começo, isso, né? Dos tataras. Mas é o rolê que eu achei da hora também. Eles não ficam absurdamente jogando na sua cara. Olha só como esse personagem aqui. Olha só, tá ligado? Tipo, eles estão lá, tá ligado? Fazendo os corre deles. Exato. Eles existem e são iguais a outros que já existiam. Assim, me dá uma tristezinha... que eu acho um pouco zoado, que é a mesma coisa que eu odeio em Lost Canvas, que é copiar o design dos personagens antigos. Ah, mas que, faz sentido, né, mano? Mas faz sentido, faz sentido. É que mas tem aquela lógica da descendência, né? É, justamente, é tipo, vamos supor, pra justamente eles não ter que falar, é que no Lost Canvas é preguiça mesmo. Do Kurumada. Sim. Do Kurumada isso. Não, porque não foi o Kurumada que escreveu. Não foi o Kurumada, foi a mina lá que esqueci o nome. Mas é no sentido de, tipo, pra eu não ficar tendo que explicar que esse maluco aqui é o parente de tal pessoa... Uhum. Eu boto ele parecido com aquela pessoa. É por isso que assim que você faz, tipo, né? Em anime você vê isso à torta, direito. Em filme você vê isso também com frequência. No filme nem tanto, mas às vezes você vê, tá ligado? Sim, sim. Similaridades, né? Tipo, pra ter associação. Se aí você fala, nossa, essa genética não morreu, né, mano? Os caras... E o que eu achei muito foda, de fato, é a. Como é que é o nome da. É a Clover? Não, Clover não, é a. Não, é Charm. A Charm, exatamente. Porque você bate o olho nela e você fala assim, beleza, ela é parente de quem? Da Perda ou da Agatha? E você pensa, putz, mas elas são parecidas, né, mano? É verdade, tem esse rolê, né? Ela fala que ela veio de Kanto, mano. Exato. Então, ela é parente das duas. Isso é muito foda, mano. Parabéns. Quer dizer, deve ser parente das duas, né? É a tia-avó, né? Tia-tataravó. Exato. Parente em comum, né? Porque ela... Não são todos, né? Mas a maioria usa os ases, né? Os As dos Pokémon dos parentes futuros, né? Sim, e a Berta usa o Gengar e o Rhydon. É, né? Sim. Agora eu não lembro. É, não lembro qual que é o de pedra. Pedra, terra, mas ela usa os dois, né? Tipo, um Pokémon de terra e um Pokémon de fantasma. Fantasminha. Então é muito legal que, tipo, eles não ficam, tipo, essa aqui é uma linha. Tem personagem que você fala, mano, da onde que vê esse mano, tá ligado? Só que é muito legal pegar e associar alguns personagens. Tipo, a Sabi, eu demorei pra associar que ela era Cheryl, tá ligado? É, porque ela lembra ela... Cheryl, mas ela tem uns traços diferentões, né? Tipo... Ela é muito mais hiperativa. Pô, uma criança e tudo mais, tá? Mas, né? Tipo, outra vibe, assim. Eu olhei e falei, cara, que da hora. E o que eu gostei também é que, por exemplo, a galera, vou ser bem honesto, a galera tenta forçar a Irida e o Adam numa galera aí, que não faz sentido. Mas, pra mim, eles não têm, tipo, parentesco com ninguém, tipo, do futuro, tá ligado? Sim. Que a gente conheça, que a gente ainda não conhece, né? Tipo, não conhece, sim. Até agora não conhece. É que, assim, ela, pra mim, ela até lembrava um pouco a May, mas se você for parar pra olhar, a May e ela são dois designs meio genéricos, né, de personagem Exato, é tipo... Exato. É meio genericão, assim. É só porque o cabelo é mais, um pouco mais comprido dos lados, tá ligado? Que parece um pouco. E o Adama tem uma galera que tenta forçar o Sycamore, que, pelo amor de Deus, né? Tem nada a ver com o Sycamore. É que são o que eu achei da hora... Né? Tô brincando, só queria falar isso. Pode ir. É, só que, tipo, o lance deles não terem nenhum parentesco com ninguém, eu acho muito legal, tá ligado? Porque são personagens originais... Muito legais e que não precisa ter parentesco pra ter importância, tá ligado? Tipo, eu acho que... Você olha e fala, nossa, esse aí foi extinto, hein? É, esse aí não teve. Esse aí nunca teve filho. A Irida me lembrou a Serena só. Agora o Adamant não me caiu a ficha de ninguém. É, ele não tem... O pessoal força o Sycamore, mas realmente não... É só a cor do cabelo que lembra um pouquinho mais claro. É, um pouco do formato, assim, mas nem parece tanto, tá ligado? A da Irida também, é um pouco da questão da cor do cabelo, tamanho um pouco, mas eu também acho que não tem nada a ver também não, tá ligado? O que eu achei da hora é quando a gente vai lutar com o Kamado, ele tá com a armadura do Ixtron. Sim, isso sim, é uma armadura isso do é Oda, muito a armadura legal. Preta, né? Muito foda. Sim, isso é muito foda. Porque é um detalhe que, tipo, pode passar batido muito facilmente. Você tá lá jogando ainda, mas você tá rushando, passa, tipo, fica por isso, né? Pois é. Mas... Quando você olha, você fala, tem uma, tem um Roark ali, ó, pode ser, sei lá, tio, avô, vô, do você tenta, tipo, fazer uma árvore genealógica ali meio forçada e tudo mais, não é? Pois é. É o Kalen, o velho, não. Não, não é o Kalen não, pelo amor de Deus. Não. Nada, nada mesmo. Nossa, o Adam me lembra tanto o Wally. Inclusive? Ah, o Wally sim, o Wally tem. Nossa. O Wally tem parente. O Wally tem... Mano, eu fiquei em choque, porque eu olhei e falei, caraca, o tio do Ramen é um ninja. Exato, e é igualzinho exato. O Ollie, mano, ele tem o cabelinho do Ollie com o Aaron. Ah, nem tem nada a ver com o Aaron, não. Assim, é que o eles têm verde, o... Né? É, os dois têm verde e os dois têm uma pontinha vazando, mas o cabelo é muito mais o Ollie, de fato. Sim, e eu achei muito legal que ele tem, tipo, um leve ranço do protagonista, ele admite, né? Uhum. Porque ele olhou e falou, esse moleque é meio estranho quando você chega, né? Sou novato aqui, tudo bem, né? O cara tá no direito de estrear. O moleque caiu do céu, né? Literalmente. Aí o cara chega assim, nossa, a minha vila com a vila do Kamado foi destruída por Pokémon, a gente odeia Pokémon, agora eu vou usar um Pokémon pra acabar contigo. esse é o grande plot de vários vilões aí no mundo do Pokémon. Mas pois assim, quem a gente tem que bater palma é a Dona Silene. Porque a Dona Silene, brabíssima. Silene é foda. Muito! Gostei tanto do nome dela ser Silene que eu nem chamo ela de Tatarasaurus. Eu acho Silene maravilhoso. Mas, assim, muito! A Dona Silene, ela fala, aquele puto lá saiu, ele não manda mais não. Entra aqui de volta, vamos resolver essas paradas. Exatamente, babaca do caralho. Ela botou porque vamos ser bem honesto. Mostrou quem é que manda. É, vamos ser bem honesto que o maior arrombado desse jogo é o Kamado. Sim, muito. Sim, sim. Filho de uma puta traidor. O bolo, tipo, tio estranho que a gente não via direito e é um babaca. Ok. Mas é o Kamado, do começo ao fim, ele tá pisando em você, aquele maldito. Exatamente. Velho. Ele tá. De merda. Ele tá te tolerando, tá ligado? Mas ele não vai com a tua cara e no final do jogo ele te trai. Literalmente, ele te apunhala pelas costas. Literalmente, não, né? Fake news. Fake news, né, pô? A gente tava falando dos rolês de parentesco. É legal que o professor também, tipo, nada assim, né? Ele é algo totalmente do zero. É, tem uma galera que tenta forçar com o Hop, com o Leon, mas eu não acho que seja, não. Só porque será que ele tem orelha, o Levington? É uma boa pergunta. Será que o quê? Porque tem orelha? Eu fico pensando, porque me incomoda muito. Parece que ele teve algum problema, tadinho. Não, mas se ele não tivesse orelha... Se ele não tivesse orelha, ele não te ouviria, né, mano? Ele falaria por sinal, ou escreveria no caderno, coisa assim. Ou, às vezes, ele é muito brabo de... Essa não sabe. Leitura labial, né? Exatamente, vai que o cara é ninja aí, duas letras. Primeira vez que tu vê o cara, ele já te joga pro chão. Verdade, te dá uma mini aulinha de sumô. É, verdade, né? Sim, e não importa o que você faça, você não vai derrubar o cara. Exatamente. Ah, o Lopes até comentou que eu tento forçar também com a mina lá de do Mud's Dale, é a Rappo, de Alola. Sim. De Alola, não. É de Alola, tá certo. É Alola. Só porque ela usa roxo, né? Esse é o parentesco deles. Até a Infantina, qual é o nome da garota Cerola? O Leviton é de Alola. Não, o Leviton não é de Alola, não. Muito Leviton com Hops. O Leviton não é de Alola, não, gente. Ele lembra um pouco o Hop. Por causa do lance de ser professor, não sei mais o quê. Eu fiquei meio assim, mas... É, se eu tivesse que associar com alguém, eu talvez penderia pro Hopi, mas eu também. Eu acho que não tem também muito parentesco, não. O maior erro seria legal se ele Hopi soltasse. Não tem um Hopi. Verdade. Seria legal se ele soltasse, tipo, o Leventon Neto agora, né? Na Scarlet Violet aí. É, o neto do. Do ou a neta, né? Do Leventon. É, exato. Ou o Leventon é um Alola Slow. Slow, bro, que o Shelder é a touca dele, que é uma Lola não, um Ripley Shelder. ele... Exatamente. Sabe longe. Você passou muito longe. Foi muito. É que eu tô olhando a fotinho dele e me lembrou muito o... Ixi, esqueci. O Galarian Slow King. Uhum. Será que não é? Eu nunca vi os dois no mesmo lugar. É verdade, também nunca vi. Tem um argumento. Aliás, tem um detalhe muito específico que eu tava, tipo, jogando, eu olhei e reparei, tipo, quando eu liberei o item. Eu olhei e falei, nossa, isso aqui é muito interessante pra ver, tipo, como é que eles fazem a confecção dos itens, né? Uhum. Que, tipo, as pokebolas, no geral, elas são... A base delas é de madeira. Só que quando você vai ver a Ultra, é de metal. Uhum. Eu falei, nossa, mano, os caras, tipo, têm recursos limitados e isso reflete na maneira que eles fazem os itens que são usados em game, tá ligado? Exato, exato. Isso é bem da hora, mano. Eu achei isso muito foda. A Great também tem metal, né? Mas tem não, menos, a Great é madeira. Não, a Great tem metal também. Tem um metalzinho. A base, eu falo a parte de baixo, no caso. Sim, sim. Mas a outra eu acho que é full metal, né? Sim, a outra sim. Metal! E o rolê de craftar as coisas é muito interessante. Nossa, craftar é muito bom, né, mano? Puta merda. Sim. Eu fico meio triste que você não ganha nada com isso. Tipo, você não tem um rolê de maestria. Você ganha os itens, porra? Obrigado. Não, não tô falando de porra de ganhar o item. Eu tô falando de, por exemplo, você crafta, você ganha algum tipo de proficiência que pode desencadear algum tipo de bônus. É uma mecânica simples. Mas se eles quiserem trabalhar isso nos próximos jogos, pode ser interessante. Eu acho que eu tinha comentado isso com o Bruno em off uma vez, ou em live, não lembro. Justamente sobre isso, que tipo, o crafting é legal, mas se ele tivesse, por exemplo, sei lá, level up de crafting, que você gasta menos recurso pra poder fazer os itens e tal, seria muito melhor, de fato. Sim, exato. Ou algum Pokémon que ajuda, porque, mano, os Pokémon te ajudam a fazer as comidinhas lá pros Lords, né? O menino lá pede pra você capturar um Dusknoir, coisa assim, não é? Sim, isso foi pro Basco Collision só. É, só do Basco Collision. Pro Basco Collision. Mas tem alguns casos que os Pokémon ajudam a fazer certas atividades do cotidiano. Esse é o ponto. É, eles podiam ajudar, de fato. Poderiam implementar isso de alguma forma em game. É. Mas assim, pra uma primeira tentativa, eu achei honesto. Sim, demais. Mas se eles quiserem melhorar, também não vou reclamar. Mas eu também acho meio difícil que volte em Scarlet Violet, mas estamos na torcida aí pra um Legends 2, né? Em outra região. Aí eles têm que dar uma melhorada, aí eu vou cobrar. Então, inclusive, essa é uma boa pergunta, assim. Qual região vocês gostariam de ver Legends? Joto, porque já entra canto junto, né? Duas em um. Do ladinho ali. Mas aí eles têm que fazer um Legends de combo. Mas eles têm que fazer um Legends de canto primeiro. E depois eles vão fazer um Legends de Joto, que tem canto também. Que tem o Tataracanto. Inclusive. Assim, eu vou comentar isso por cima, porque eu não sei quando vocês querem falar disso mais profundamente. Uh-huh. Mas a última batalha com pessoa. Eu não vou falar o nome. Foda-se. A última batalha. A gente já falou, disso. Já. A gente já falou do Arcista, foda-se, né, mano? A última batalha que você tá lá peitando o Volo, o setup do cenário, tem uma hora que começa a nevar, é muito red no Mount Silver. Uhum. É muito red no Mount pegada, Silver. É uma pegada no Mount Silver. Mas como... é porque neva no Monte Coronel, de fato. Sim, tá nevando muito nessa época, né? Depois ele. Sim. Na atual neva, que... né? Teve uma hora que eu perdi que começou a nevar. Foda. Aí eu olhei e falei, ah, beleza, nice. Só que, assim, o interessante é que, assim, o Overworld, ele não tem uma música tema que nem, tipo, de rota, que nem a gente costuma ver nos outros jogos de Pokémon. Uhum. E o setup do Monte Coronet tá lá com o Volo no final do monte, te esperando. Aí tem a nevezinha caindo e tudo em silêncio no seu som ambiente. Cara, aquilo ali puxou. Eu falei, nossa, isso aqui... Mas ele dá uma lembrada. Né? Dá uma lembrada, tá ligado? Então, tipo, dá pra ver que eles tiveram um certo cuidado pra passar alguns feelings interessantes de outros jogos no Legend, sabe? Uhum, sim. Esse rolê da música que você falou também é interessante, porque isso ele segue uma pegada meio Bafo da Selva mesmo, que é o... a música não tá... Você não tem uma música constante, de fato. Tem hora que você não tem barulho nenhum, tá ligado? Você só tem um barulho da vida selvagem, né? Sim. E isso eu acho muito legal, de fato, pra ambientação. Também. Eu acho que eles pecaram numa coisa. Você poderia muito bem zerar o jogo, aí o Arceus te dá o mini Arceusinhos, que a gente tinha comentado, e te dá um fone de ouvido, entendeu? Porque aí você bota o fone de ouvido, você pode fazer suas coisinhas enquanto tá ouvindo a música de... Pokémon, dá pra ouvir podcast no Arcfone? Dá pra ouvir podcast. Carvalho. Olha aí. Posso dizer, é o jogo menos recomendado de podcast, assistir vídeo, qualquer outra coisa. É, você verdade. Tem que estar 100% focado o tempo todo pra ouvir o... É verdade. Você sair caçando onde tá o Shine. Cara, é o jogo, ele é o jogo que menos me estimula a ouvir qualquer outra coisa. Porque eu fico na apreensão de, puta, perdi 15 Shines, é isso. Exato. Não dá pra... Um jogo que mutou, perdi 13. Putz. Nossa. É verdade. Pior que, mano, como eu não tô olhando pra Shine, então meio que tanto faz, tá ligado? Mas seria uma feature que eu olharia e falar, ah, engraçadinho, gostei, mas é tipo um bônus, sabe? Eu acho que... Mano, não, mas esse rolê da música, tipo, até pegando, né, porque realmente não toca o tempo todo, mas os caras manjam de fazer um fanservice ferrado, né, porque quando músicas... toca na Florestinha, a música The Eterna Forest, aquele remix, nossa, um ali, um aqui. A flautinha dos Andes. Muito bom, mano. Mano, você conhece e fala, puta, mano, conheço. É muito bom. Eles mandaram bem nos remixes, de fato. E uma coisa que eu achei interessante também, tipo, Jubilife, ele começa meio bosta, né, a música. Começa meio... Sim. Não é bosta não, mas, tipo, bem qualquer coisa. E conforme você vai progredindo no jogo, você vai... A música vai evoluindo com a cidade. Isso é muito legal. Sabe e aí, que depois, que é no final... Hã? Sabe o que é isso? O quê? Indício de remake de Black White. Exatamente. Já começamos a temporada. Claro, com certeza. Então, isso eu acho que é um bagulho que eu acho muito legal, porque a cidade começa bem simples e depois ela vai crescendo. E aí, conforme ela vai crescendo, a música vai virando mais Jubilife, de fato. Isso é bem legal. O tema base com a cidade crua, que é o meu caso, porque eu não fiz nenhuma side quest nem nada do tipo, enjoativo pra caramba. Só que, quando você senta pra comer o rango do final do dia, aquela música é tão legal, cara. Que você tá lá comendo o rango e tá... Tá trocando uma ideia, sabe? Com o pessoal assim. É o happy hour, de fato. É o happy hour depois do trabalho, velho. Exatamente. O feeling do Naruto quando eles voltam de missão com Kakashi, a Sakura, comer um ramen. Exatamente. Muito bom, mano. É muito da hora. As pequenas coisas que fazem esse jogo especial. Muito. Exatamente. É igual assim, tipo, eles fizeram de tudo pra gente poder explorar, né, Hisui? Tipo, tem o rolê lá que a gente falou dos achados e perdidos. Aí tem o negócio do Spiritomb também, que você... Nossa, vai buscando as alminhas, que é... Eu achei isso maravilhoso. Eu gosto dessas coisas de explorar, sabe? E também tem os Anons também, dos infernos, que você tem que encontrar eles em lugares muito inesperados. É, o Zona eu achei da hora. O Spiritomb, eu confesso que eu fui no guia mesmo. Porque apesar de eu achar muito legal, sem tempo, irmão. Exato. É legal, mas... Não, é muito legal que você tinha as dicas, né? E aí você tentar decifrar a dica, tentar achar lugar, você achei legal. É muito legal. Mas também fui sem tempo, irmão. Fui na Cerebia lá, peguei no mapa dele. Eu fiz o quantas eu consegui pensar, né? Aí a hora que deu uma travadinha foi Phobos. E aí, Cerebinha, Joey! Alô, Joey! Muito obrigado, seu Cerebinha. Não, mas de fato, o jogo ele dá essa incentivada. Só que assim, eu também acho que, por exemplo, o jogo ele incentiva bastante em alguns momentos, mas em outros ele meio que não dá muito... Parece que ele não tem tanto interesse. Porque, por exemplo, a primeira área eu acho muito da hora, no sentido de variedade. Então, tipo, dá muito mais vontade de explorar a primeira área. Como é que é o nome da Obsidian Fieldlands, né? Isso, exato. Mas, ao mesmo tempo, Crimson Mirelands me deu uma preguiça de explorar. Sim. Caramba. Porque é meio que toda a mesma merda, tá ligado? Tipo, mesmo tom de sempre as coisas, você tem lá os pântanos, lá pra cima tem um pouco mais de outras coisas. Mas é meio que tudo parecido, tá ligado? Tipo, não tem uma variedade muito grande, então eu fiquei... É um saco andando nos pântanos, né, velho? É, exatamente. Tá lento e... Puta, tem os paras, filho da puta... Acho que foi o mapa que eu mais demorei pra me acostumar, pra decorar assim, os caminhos. Exato. Aí depois vem a praia, né? Cobalt Coastlands, que é bem legal também, mas como você ainda não tem o surf direto, você tá limitado. Daí depois você pega o Basco Legion, você tem mais acesso a outras áreas. Mas não é vinculado à história, né? Então, tipo, aí você tem que estar a fim de explorar, de fato. Sim. E eu acho isso muito legal, de fato, mas... É, né? Se você quiser seguir viagem pras próximas... E eu acho que as outras... A do... O Monte Coronet também, acho que... O Coronet Highlands, né? Também não acho que tem uma variedade muito alta. Então, tipo, é meio que tudo parecido também. Inclusive, é o segundo mapa que eu mais odeio. Atrás do Crimson Mainlands. E por último, eu achava, tipo, aquelas fileirinhas, tipo, uma... É, como é que é? Paralela a outra, sabe? Tipo, não sei, eu não curti muito aquele mapa, não. É, e concordo. O último é o Alabaster Wastelands, que e esse sim é todo igual. Ah, mas... Nossa, mas esse é mas igual. Mas é muito legal, é muito legal, mas é todo igual. É tipo, neve, sim. 100% neve. Né? Eu acho que ele é o mapa mais fanservice. Porque lá você vai encontrar o Garchomp, você encontra Lucario, exato. Gardevoir, Electivire. Não, Electivire tem no. Não, Electivire é no outro lugar lá. É verdade, é no Monte Coronet. É, no Coronet. Mas é que tem uma área. É a única área do Coronet que tem gelo, né? Sim, sim. Eu confundi. É, mas esse último aí ele serve mais pelo fanservice desses bichos aí que todo mundo ama. É, mas tem a pior missão nesse lugar. Tem a pior missão do jogo nesse lugar. Que é achar os Vulpix. Fazendo isso agora. Nossa, cara. O bom é que pelo menos eles estão sem fazer. É, o bom tempo, é que... E o cara chegou, por favor, encontre meus Vulpix. Eu, tá bom, tô aqui. Os Vulpix de Alola, branquinho, no meio da neve. Assim, é engraçado, tá ligado? Mas não é tão difícil de achar. Só dá o susto, tá ligado? Fala assim, caralho. É. Como é que eu vou achar esses Vulpix nessa porra dessa área toda branca, mano? Então... O legal é que não é espalhadão pelo mapa, né? Tipo, é tudo concentrado numa regiãozinha ali. É mais ok. É, parece que é mais assustador do que realmente é, mas é... Na hora que eu... Não, eu fiquei até com preguiça. Eu falei, não... Eu fiquei intimidado, né? Eu fiquei intimidado. Ah, e tem o Zoroark nessa área também, né? O Zoroark. Ah, Zoroark. Hisuian, Zoroark e o Zorua também. Sucesso. E é legal. Nossa, o subterrâneo dessa área também. Que você desce lá e, tipo, tem uns atalhos, né? Não, referências, atalhos. Referência ao Underground aí. Underground. Oh, mas eu acho que esse espacinho ele poderia ser maior, tá ligado? Eu também concordo. Tipo, ter mais conexões ali entre eles, porque basicamente tem uns pontos que é. Ah, você entra aqui e sai ali. Aí você encontra outro que entra ali e sai aqui. É literalmente uns túneis só, né? Agora, se fosse realmente um ambiente, tipo, abaixo da terra, assim. Umas cavernas de gelo maiores, puta, ia ser muito mais foda. Já é legal, mas poderia ser muito mais foda. Pois é. Verdade. Apesar que, beleza, tem isso, né? Tipo, não tem isso, e na verdade. Tem a Frostless Alpha também. Né? Tem a Frostless, mas lá em cima tem o quê? O tempo, mano, né? Até agora não achei essa Frostless. Eu passo pelo lugar, eu escuto o cry dela, eu fico tipo, cadê? Cadê? Cadê? Eu fico girando, rodando, cadê essa desgraçada? É não no acho. Subterrâneo, e não, numa das cavernas. Não só isso. É. E não só isso, mas você ouve a música, você vê o olhinho no topo da tela e você fala, mano, onde é que tá essa merda? Você vê o olho de Sauron, né? O olho de Sauron. Fala, mano, esse bicho tá me vendo, eu não tô vendo esse bicho. O olho todo cadê? Bem. Eu sei que Frostless é ghost, mas não é pra tanto, tá ligado? É nessa vibe. Ah, inclusive, os bichos ghost que somem e aparecem do seu lado. Nossa, muito legal isso. Bom, maravilhoso. Muito da hora. Você toma um sustinho assim e fala... Não, e ele já chega te batendo, né, o filho da puta. Ele já chega te batendo em você. Eu acho que eu cheguei a comentar com isso uma vez. A parte que eu mais senti dificuldade é quando você tem, por exemplo, você tem um Pokémon que você quer capturar e tá todo bonde em volta dele, tá ligado? Falei, já rolou isso com o Luxray, que tinha um monte de Lux, e eu falei, mano, não quero os Lux, eu quero o Luxray. Já rolou com o Hippowdon, que tem um monte... Mano, um monte de hipopotas assim, os bichos dormindo lá, você tá no matinho, do nada, pá, você toma um tapão, você é atropelado, você fala, mano, tipo, porra, tá ligado? Porque ele não avisa. Tem vezes que ele não avisa que o bicho te viu. Não, e às vezes a música de alfa toca sem ter nenhum alfa. Eu não sei se vocês passaram por isso. Não. Eu passei por isso agora há pouco, tentando capturar um Sligo alfa com um monte de pequenininho, um pequenininho enchendo o saco. É, isso rola bastante. O de tocar a música sozinho não aconteceu comigo, não. Comigo rolou uma vez, a não ser que, tipo, eu realmente não tenha visto o alfa e o bicho tava se escondendo de mim, não o contrário. É possível, é possível. Aonde que foi? Isso foi em alguma área de gelo, provavelmente. Já rolou mais de uma vez, só que... E na área de gelo, acho que a área de gelo é o que mais tem bicho alfa, assim. Porque tem muito espalhado. Tem, ali em cima tem Glalie, tem uma Mamoswine, tem... Tem Garchomp, tem uma área com Garchomp, Lucario, é foda. Nossa, eu não encontrei o Mamoswine, eu tava louco, porque eu tava vendo o Sainobizinho lá, tipo, todo sério pequenininho. Sério que você não achou? Eu não achei. Também não achei. É porque eu não explorei com calma, eu tava rushando a história, né? Acho que o Mamoswine em específico, ele aparece perto daquele blocão de gelo, tá ligado? Ele aparece ali em volta. Isso é uma coisa que eu achei muito nice. Isso eu achei muito nice, porque parece muito... Tipo, não sei se é isso de fato, porque eu não testei. Mas eu espero que se eu chegar lá com o Eevee e encostar, o Eevee vira Glaceon. Então, tem lugares. Tem lugares específicos. Tem lugares específicos. Eu não lembro onde é o de gelo. Acho que é lá perto da... É em uma das caverninhas também. Você tem que entrar numa caverninha subterrânea, aí você acha uma pedrinha toda diferente de gelo, assim. Aí você... Quando você entra no menu... É, quando você entra no menuzinho, o Eevee já pode evoluir direto pro Glaceon. E o Leafeon é lá na Eterna Forest, entre aspas, né? Eu encontrei a Moss Rock lá. É, tem a pedrinha com musgo lá e você pode fazer isso também. Não precisa dar as pedras. Isso muito legal. Isso é bem legal. Esse método de evoluir o Pokémon quando você quiser também é bem legal. Nossa, meu Deus. Putz, maravilhoso. Incrível. Nossa, é a melhor coisa do que ter que ficar cancelando a cada level. Sim. Ou ter um Ever, Tony e tal, né? É que não tem. Eu gostei que eles botaram também os... Como é que é? Os Cabo Link, pra tu não precisar ter que ficar trocando os amiguinhos, esperando os amiguinhos. Nossa, eu não... Como é que libera isso? Porque eu não liberei esse negócio. Você tem que consegue por ponto ou nas Space Distortion. É verdade. Nossa, Space Distortion, cara. Tem os Porygons, é muito legal também. Assim, tipo, é bem nossa, legal. Nossa, melhor coisa. A da hora é a Dex Entry do Porygon, né? O Leventon, tipo, temendo realmente, tá ligado? Tipo, preocupado. E o Space Distortion também é aquele lugar pra quem é acumulador, né? Porque, tipo, cai um monte de item e aí, eu preciso disso. Só que você não precisa, sua bolsa já tá cheia, mas você quer mais. Exato. Nossa, falando de bolsa cheia, aquele NPC é um filho de uma puta. Mano, você paga mil pila pra ter um espacinho. Exatamente. Eu falei, mano, que é isso aqui, mano? Inflação tá como no mundo Pokémon? Vai dobrando de preço, depois triplicando. Sim. Oh, mas posso dizer, eu, na raiva, vendendo todos os itens que eu tinha, eu consegui fechar aquela porcaria daquela bolsa. Olha. Qual é o número aí, máximo de slots que aquele cara dá? Acho que é 59 slots? Ah, sim. Tipo 60, alguma coisa assim. Mas o último custa 1 milhão. É Poké Dollars. Eu não fiz até o final, mas eu acho que faltam alguns. Mas os Space... O Time Space Distortion, né? Que eles chamam. É um rolê muito legal mesmo, porque... Tipo, não são todas as versões normais de Pokémon que podem aparecer, tipo, por exemplo, os starters, né? Você não tem o Typhlosion normal no jogo, só tem o de Hisui. Mas você tem o Weavile normal. Exato. E o Sneasel normal, o Sneasel de Hisui e o Sneasler, né? E eu acho isso muito legal, de fato, de ter alguns Pokémon que você não conseguiria normalmente portar no passado. Uhum. E eles botaram uma desculpa legal pra listarem no passado. Eles não são nativos de lá, né? Tipo, desculpa. Tá cagando com o Porygon. Essa é a desculpa. Exato. E o Porygon faz sentido estar desse jeito. O único que eu acho que eles erraram a mão foi o... como que é o nome? Os Magnemite da vida, né? Magnemite, Magneton, Magnezone. Assim que você não consegue capturar um, né? Que tem que ser só no Space Time de história. É, porque o... Beleza, tudo bem. Ele é Pokémon de metal, pode ser do futuro e tal. Mas tem o Magnezone voando lá. Tem na porra do Coronel. Dois. É, então, tipo, porra, me tapeou, faz entendeu? Fui enganado. Porque, exato, primeiro que tá lá, não tem Magnemite selvagem ali. E segundo que o Space Time Distortion é em outro mapa. Que você tem que achar. Exatamente. Palhaçada. Me dificultou. Mas, assim, é legalzinho porque, tipo, sei lá, é como se o Magnemite tivesse caído ali. E aí ele meio que se perdeu, mas ele foi atraído pelo magnetismo ali e evoluiu, tá ligado? Tipo, é legalzinho como ideia, mas é meio desorientador. E a mecânica é legal, né? Tipo, que cai uns raios também no... Do nada ia vir uns 5 Pokémon diferentes querendo lutar com você. Exato. Isso é muito legal. Os Pokémon mais fortes. Eu falei, meu primeiro Space Time Distortion, namoradinho. Eu assustei também, porque eu não entendi o que tava acontecendo. Direito. O primeiro que eu fiz foi me enterrar num mato pra me esconder, porque olha... Então, o primeiro que eu fiz foi muito triste, porque foi na Crimson Mirelands. E eu tava num lugar ali que não tinha mato direito pra se esconder, tá ligado? Então, além de ficar assustado de não entender direito o que tava rolando, de tipo, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora pra fazer o negócio? E eu não tinha onde me esconder direito. Aí eu me assustei. Mas eu peguei, acho que um Porygon e um... Acho que um Sneasel ou um Weavile, alguma coisa assim. Uhum. Mano, teve uma vez que eu levei um puta susto com essa merda. Porque eu tava passando numa região, eu tava sobrevoando com o Braviary, e bem onde eu tava... Deu explosão do bagulho aparecendo. E a tela ficou toda branca. E na hora que voltou, tipo, tava aquele negócio com a cor toda diferente. Uhum. Então, mano, eu levei um puta susto. Porque foi um puta barulhaço. Eu tava jogando com um headset ligado no Switch. E o negócio, mano, explodiu. Eu até mostrei isso em live, assim. Uhum. Mas foi um puta estouro na região que eu tava. Nossa, eu levei um baita susto. É porque quando a gente... Um choque, uns 10 segundinhos, assim. Eu não entendi o que tava acontecendo. Quando a gente fora e entra no Space Time Distortion, de fato ele dá um clarão, né? Pra, tipo, mostrar que você entrou, né? Então, tipo, ele spawnou o bagulho na tua cara e não tinha como, né? Exato. Você tava preparado. Na hora que spawna, nossa, filho da puta. Mano, eu acho genial que, tipo, você salva o caralho do mundo todo. Você é expulso do seu clã, é readmitido, sei lá o quê. Aí você zera o joguinho, o Arceus olha e fala, legal, né? Eu gostei disso aqui que eu fiz. Toma um monte aqui, ó. Pá, tá, tá, tá, tá. Pode a timeline, assim. Fica, cara, qual é o seu problema, irmão? Mandar no zap dele, assim. Fica, mano. Aí, o bom é que eles arrumaram essa desculpa também pros fósseis estarem no jogo, né? Que faz sentido também. Ah, é verdade. Porque eles não podiam ser revividos no passado, né? Ainda. Nossa, inclusive a caverninha que mostra o esqueletinho. Verdade, velho. Eu nossa, adorei ver os esqueletos daqueles fósseis, velho. É muito da hora mesmo. Muito legal. Os fósseis na sua habitat natural. Lá no Coronet, não é? Coronet, sei lá o quê. Eu não me lembro qual mapa que era, mas era um, hein? Eu acho que é no Coronet mesmo. Eu acho que é onde a gente faz. Onde a gente pega aquela pedra pra fazer a Pokébola, não é? Isso, acho que é. Isso, do lado. O Probopass Alpha ali, acho que é, né? Sim, acho que é o Probopass Alpha. Logo na entrada. É uma caverninha que faz um Uzinho, assim. Tem os fósseis na parede lá, é muito da hora. É. Pior que eu não tinha visto os fósseis, eu tava tão focado. Tem o do Bastiodon e do Rampardos, eu fiquei tipo, nossa senhora, será? Não, não pode, tá muito cedo ainda. Inclusive, eu falei Probopass aqui, mas uma coisa que eu gostei de um detalhe que colocaram, é o Nosepass sempre apontando pro norte. É, isso é legal. Muito incrível. Nossa, sim, muito incrível. Tipo, é um detalhe tão besta, mas quando eu percebi que eu fiquei girando em volta dele, ele nem se mexia. Uhum. Aí eu falei, caralho, ele tá virado pro norte, que filho da puta, maravilhoso. Meu Deus, eu amo esse jogo, né? Game of the Year. Exatamente. Game of the Year. Tem o rolê da Chancy também, que ela te recupera se você tá com dano, né? Também. Ela vem te ajudar, isso é bem legal. Isso é bem legal. É belíssimo também, tipo, se eu tomar dano perto dela... Ela vem assim, fica paradinha, tipo, com interrogação. Tipo, você tá bem? Você quer isso aqui? Isso é bem da hora, mano. Nossa. É muito bom. Esse é o tipo de coisa bobinha que tipo, pra gente faz diferença pra caralho, tá ligado? Isso é muito legal. É o que eu disse, vai ser as pequenas coisas que eles colocaram que deixa o jogo especial. Exatamente. É, só o rolê dos Pokémon pequenos fugirem da gente e os Pokémon grandes querer dar um pau na gente já é muito legal, né? Sim. Exatamente. Tem uns Pokémon que é difícil. É com exceção dos Shinx, né? O Shinx é o Pinscher do mundo Pokémon, aparentemente. É, exato. Exato. É, e os Paras, aquele, né? Aquele meme do... Mas mamãe, os verdade, os Paras, nossa senhora. É que é foda, eu adoro fora dos Paras, que, tipo, já até falaram isso pra gente em live, né? Tipo, nossa, todo mundo fala dos Paras, mas, tipo, não é como se só os Paras ficassem putos, tá ligado? Mas é que os Paras, eles atacam de longe, né, mano? Isso, a distância. Eles atacam a distância. Não, e às vezes, é o que o Cross falou, você não viu que o bicho te viu, uhum. Mas ele te envenena. Ele te envenena, e aí o... Como é que é o nome? No Mirelands, tipo, tem muito Paras. Na primeira área, não é tipo tão espalhado. Você tem alguns lugares ali que tem. Mas principalmente naquela parte inicial do Mirelands ali, tem paras a rodo. Então você não tá em paz. Mas eu vou falar a real que, assim, levando em conta, tipo, decks e entries dos outros jogos de Pokémon e do fato que ele é um parasita dentro de um bicho, Levando em conta que um parasita vai fazer de tudo pra sobreviver, no que ele te viu como ameaça, meu amigo, você vai ter que correr. Não, faz então sentido. É engraçado. Mas é engraçado. E é justamente engraçado porque é um Pokémon que geralmente é tão esquecido, tá ligado? Tipo, ninguém liga pro Paras, tá ligado? Mas é da hora pra caralho. Sim. É muito legal ver que, tipo, eles se deram... Deram a devida atenção pra cada bicho individualmente. É, né? Tem um ou outro, assim, largadinho, mas no geral, tipo, todos têm o seu destaquezinho, né? Tipo, até pois o Paras e o Parasect mesmo tem uma região ali que é só deles. A primeira vez que eu vi na primeira área ali, eu achei maravilhoso. É quase, tipo, como se fosse um buracão. E aí, tipo, você vai entrando, cara, e eles são menores que as gramas, você nem vê. É, eu comecei a correr, eu vi um Parasect alfa, falei, puta que pariu, ferrou. Eu não tava nem com nível pra enfrentar os bichos, nossa. Mano, esse Parasect alfa é tão engraçado, porque, tipo, eu tinha visto os bichinhos de longe, e na parte de cima dessa montanha que você tá falando, tem, eu acho que uns Shinx, uns Starly, coisa assim. É. Uhum. Aí o que acontece, eu olhei pra aquilo, e, tipo, isso foi na primeira vez que eu tava jogando, né? O olho dele tá meio vermelho, tá meio estranho. Esse bicho aí deve ser meio... A música começou a tocar uma música, eu falei, isso aqui parece ser uma má ideia. Aí eu cheguei assim por trás, na parte de cima pra baixo, né? Uhum. Aí eu fiquei tacando um pokebola nele. Tum. E ele não sabia de onde que tava vendo. Até que eu capturei. Até que eu cheguei e capturei. Falei, legal, dá pra capturar esse bicho aqui especial. É da hora. Agora, você falou de ficar atacando Pokébola, e aí, tipo, eu lembrei de ficar atacando Pokébola de longe. Me dá uma raiva até hoje. Quando eu me posiciono, preparo a Pokébola, jogo, ela chega e vai... Não faz nada. Nossa, cara, tá muita raiva. É, quando você tá muito longe. Parece que eles são de nós, né, velho? Mas o Tuque é muito engraçado, né? Sim. É muito bom. Acho que é por isso que me tilta tanto. É igual aqueles Pokémon voador, que é tipo, você tem aquelas Fly Balls, sei lá o quê. Só que, mano, às vezes você tá lá esperando, na hora que vai, tipo, não dá certo o negócio. Dá muita raiva. Aí tem que esperar, porque às vezes eles dão uma volta lá absurda, né? É o Gyarados, por exemplo, né? Pois é, exatamente. Nossa, mas o dia que eu capturei o Gyarados, eu fiquei muito feliz, tá ligado? Tipo, ele nem era tão forte. Mas o simples fato de, tipo, eu craftei a Feather Ball e falei assim, nossa. Agora eu posso tentar pegar esse Gyarados, tá ligado? Tipo, e subir lá, conseguir escalar o bagulho e capturar ele. Foi muito reclamando do Togekiss. Eu vi o Togekiss voando depois de pegar um Togepi. Será que rola? Consegui jogar a Pokébola dele uma vez. Aí eu, velho, cansei, não vou ficar gastando de Pokébola. É muito dinheiro desperdiçado, né? É muito dinheiro desperdiçado, não tô com saco pra ficar craftando tudo de novo. O Gyarados eu não achei difícil de pegar, o problema é que esse filho da puta não entrava na Pokébola. É, aí você fica jogando uma Pokébola atrás da outra. Aí eu fiquei jogando. Se você errar o time, ele vai embora, entendeu? Eu tava acertando ou de lado ou de costas nele. Uhum. E eu ficava esperando ele dar a volta. E ele não entrava. Eu falei, quer saber? Foda-se. Foi no outro dia que eu comentei isso contigo, inclusive, Tsu. Eu peguei o Basco Legion, né? Vamos dar um rolê aqui no bicho e tudo mais, tá? Eu encontrei um Magikarp Alpha. Eu falei, não, nem fudendo. Aí o bicho veio pra mim putar, eu falei, nossa, fudeu, ele deve ter teco, deve estar com level mó alto e tal. E ele tava com level mais alto do que o meu time. Uhum. Aí ele ficou dando splash, eu falei, não, nem fudendo. Só dando splash. Eu falei, nossa, que maravilhoso, vou capturar. No que eu capturei, eu falei, mano, esse aqui é o meu Magikarp Alpha, com splash. Aí eu vou ler ele pra guarda, porque ninguém merece, né, mano? Exatamente. Até agora eu não consegui pegar um Pokémon que voa. Eu fico achando que dá pra entrar em batalha com ele, se encostar ou não, mas até agora ainda não descobri a magia. Pior que eu acho que não dá, mesmo esses que estão só voando. Eu acho que não dá pra entrar em batalha com eles. É, entrar em batalha não. Nem se você tiver um bicho que você capturou com a Feather Ball. É. Porque aí a Feather Ball magicamente para de voar. Isso é meio bizarro. É engraçado, né? Porque as Pokébola, a Feather Ball, né, particularmente, ela mantém o sonzinho, né? Quando você captura o Pokémon nela, na hora que você vai soltar, ela faz o barulhinho e tal. Sim. Mas ela não vai mais longe, de fato. Deve ser o peso, não sei. Outra coisa também... É verdade, né? É um Pokémon. Outra coisa também que até o povo reclamava muito, eu pessoalmente não ligo, é o rolê lá dos FPS, né, dos Pokémon que voa, tipo o Braviary lá no templo do Regigigas. Quando tá muito longe, né, os bichos... Fica só o... Fica parecendo o Chimchar do trailer, lembra? O Chinchar a 5 FPS. Nossa, inclusive, o encontrar o Chinchar, tipo, aleatoriamente ter um Infernape Alpha foi um choque pra mim, mano. Mano, Infernape Alpha, eu temi um pouco também, confesso. Nossa, eu olhei e falei, cara, porque assim, eu tava... isso foi quando eu tava farmando pra pegar a quinta estrela no jogo. Uhum. Aí eu trombei com o Chinchar e falei, não, peraí, isso aqui é um Chinchar? Era você, primeiro que você tem um choque, porque você, você fala, mano, eu não sabia que tinha Chinchar no, no... Assim, eu esperava que tivesse os starters de Sinnoh, mas eu não esperava que fosse, sei lá, no mapa, aleatoriamente. Né? Eu, nossa, olha ali, tem um Piplup ali na esquina, nossa, legal, sabe? Eu achava que era um negócio mais tretinha. Eu trombei ali e falei, nossa, eu vou pegar esse Chinchar aqui. Peguei, eu viro pro lado, tem um Infernape fungando meu cangote. Assim, falei, com dói vermelho, mano. Aí você congela a tela. Você pegou o meu Chinchar, irmão. Sabe quando você entra no menu, congela a cena e fica tudo, dá pra ver a cena parada? O olho vermelho ainda fica ali no menu, tipo, dá uma coisa meio creepy do negócio. Sim. É assustador, de fato, é muito da hora. O lance deles colocarem o olho vermelho nos alfa é muito da hora. O único triste é que depois que você captura, ele perde o olho vermelho. Se ele não perdesse, sim, minha nossa senhora, ia, eu só usava alfa. Ele não perde só o olho vermelho, ele é o comparativo do doguinho forte com o doguinho sentado fraquinho lá, mano. Porque quando você vai capturar esse bicho, ele é um inferno. Uhum. O Snorlax, mano, eu apanhei pro Snorlax tanto. Eu só fui conseguir capturar agora, enquanto a gente tá fazendo cash, inclusive. Mas é porque, só que eu olhava e falava, mano, é o meu sonho de consumo, eu quero ter esse Snorlax alfa. Todas as vezes, ele me surrava mais do que o Volo tá me surrando. E o bagulho só dormia. Diga. Não, eu comentei que eu acabei de pegar o Regigigas. Ah, nice. Boa. Eu achava que eu ia conseguir pegar ele na bombinha também, mas não, ele entra em batalha direto. É, sim, eu dei uma direção. Será que você não precisa dos três Regis, né? Você só olha, você dá o... Inclusive, isso é uma coisa que. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, falando, tipo, de liberar os negócios, que quando você vai entrar na caverna do Trio dos Lagos, você escaneia o código QR que tá na parede, tá ligado? Assim, por assim dizer. Você bota o celular na frente e ele abre a porta. Olha, mano, genial. É bem isso mesmo. Mano, e o rolê dos lendários, não só o trio, mas, tipo, principalmente todos o post-game, né? Que você é obrigado a capturar todos. Cada um, eles deram um detalhe muito legal pra cada um, e ficou muito legal. Os gênios, eu chamo de gênios, porque eles parecem gênios na lâmpada, né? Exato, são os gênios. Mas o Bruno, vou inclusive já falar aqui, que o Bruno não gostou da Inamoros. Ah, ele é o tipo gay. Exato, tipo, tem os Pokémon. Elementos, né? Elemento voador... Então... Terra, elétrico e gay. Se você controla todos, você é um avatar. É, exato. Capitão Planeta. Agora o Danny acabou de me tornar em um homofóbico, porque eu odeio a Inamoros. Mano, olha aí. Isso é ridículo. Nossa, é muito feio, cara. Perfeito, é Inamoros, fantástico. Tem o bagulho do Kingdom Hearts na cabeça, o coraçãozinho do Kingdom Hearts. Nossa, não dá, mano. Não dá. Ai, eu que fofinho. Não, mas ele não é um bicho bonito, ele é excêntrico, né? Ele é peculiar. Exatamente. Mas aquele negócio, os três gênios, na época que eles saíram, ninguém gostou também, entendeu? Tipo, nossa, aquele negócio. Não, fala no seu cu, você nem gostou, não. Não. Ah, você não me conhecia. Ninguém gostava daquela merda lá, eu entendeu? Todo mundo falou assim. Eu achava Modora. Os três igualzinho, uma bosta. O Pokémon perdeu a criatividade. Caramba. Agora vem os bichos, ainda faz um gênio diferente. Que vai dar chinelada, né? Tá bom. É a mãe, né? Dando chinelada. Exato. É, não, tem os três filhos e a mãe, né, mano? Tem que botar ordem na casa. Exatamente. Eu acho que é representatividade, porque os gênios tudo parrudão, ele só é um magrelinho lá. É, tem que ter pelo menos um fanboy no grupo, né, mano? Isso. Exatamente. Inclusive, eu acho que o Landorus ia ficar muito mais brabo assim, ao invés dele ser... malhadão, ele fosse aquele gordinho, tá ligado? Nossa, isso é muito legal. Acho que o Landros especificamente, assim. Tipo que nem fazem com o trio dos mosqueteiros, que tem, tipo, o Terrakion, que é o parrudo, é o tio gordo mais forte, tá ligado? Uhum. Aí tem o Virizion, que eu acho que é o tio inteligente. Aí tem outro lá, o Cobalion, que é o tio rico. Tio inteligente, não existe isso. Sim, é só falando, tipo quando você chama a professora de tia, tá ligado? Tô ligado. Professora da escola, é nessa vibe. Aí tem o... Qual é o nome? O Keldeo, que é tipo a criança que ninguém bota fé, tá ligado? Exato, ninguém gosta da criança. Ninguém gosta da criança. Deixa energia. Não, e mano, é mó engraçado capturar, né, o gênios da lâmpada. É, porque eles saem correndo, né, pela área lá e tal. É, parece que eles estão, sei lá, com fogo no cu. Ah, vocês estão correndo atrás deles. É treta também, né? Não é tão difícil, mas é meio tretinha capturar os quatro, né? Agora o que eu achei mais difícil foi o do gelo, porque tem uns Glade lá e eles atacam a gente e tal. Os outros, não que não tenha outros bichos atacando, mas são os bichos que você consegue fazer um... Você consegue aguentar mais, tá ligado? Tipo, fugir e tal. É verdade. Não, e tipo, aí do nada eles saem correndo, né? Vão pra longe. E o do Glareon, ele só aparece em um... Acho que é só ele ou é os outros? Eles aparecem só em tempos weather, né? Só em climas específicos, né? Específicos. Que também é meio chatinho. Você tem que, às vezes, dormir na barraca lá uns dias aí. Pra encontrar no fim certo. É... Aliás, esse rolê de passar o dia também é maravilhoso, né? Porque sim, assim... Sim, você escolhe se você quer só cochilar um pouquinho e dormir até amanhã, tá? Muito bom. Que é aquele negócio... Que eu acho é até engraçado, né? Quando, tipo, o bagulho fica salvo, né? Vamos supor, capturei o Pokémon no dia 29/5, tá ligado? Tipo, fica o registrinho lá do Pokémon, mas, tipo, game time, né? Tipo, você passou 200 dias, tá ligado? Dentro do mundo ali tipo do negócio. Tipo quando você dá barra de espaço no emulador. Exato. Exatamente. Mas, ainda bem que eles não trancaram com o horário real, porque isso ia ser uma desgraça. Nossa, ia se perder. Excelente jogo. Nossa, isso, senhora. Cara. Não, porque realmente, tipo, eles aproveitaram muito melhor, né? Tem novos climas, né, nesse jogo que não tinham nos jogos anteriores, né? Uhum. E quanto mais clima, melhor, mano. Você tem que fazer tudo o clima. Faz agora em Scarlet Violet mais climão. Tem o clima de azaração. Tem o clima de azaração. clima de festa, tem coisa tudo. Mas eu acho que não aproveitaram tão bem em questão de Pokémon. Eles podiam ter ainda mais Pokémons aparecerem conforme o clima. Igual o Sword and Shield fez isso com excelência, é uma palavra muito forte, mas. Bom, ele fez bem. Fez bem. Fez seu trabalho. Não fez nada mais do que sua obrigação, senhor. É verdade. Isso aí. Nisso eu ia de concordar, de fato. O clima, ele às vezes só serve pra te atrapalhar, de fato. Em alguns momentos. Nossa, inclusive, eu detesto que Massive Mass Outbreak é só na puta da chuva foda pra caralho. Porque às vezes você tá de Braviary e simplesmente você não tem visão de nada. É, isso é meio triste. Verdade. Né? Mas o que eu acho muito legal é que a chuva pode começar no meio da batalha. Você tá batalhando lá e aí começa a chover, que nem o Crossfall da Neve. Tipo, sim, dá pra... É dinâmico, né? Tipo, nesse sentido. Vamos falar do sistema de batalha? Porque assim... Vamos. Eu sei que o Bruno vai falar... O Bruno quer, eu tenho certeza que o Bruno quer falar do Rapid Strike e do o outro lá, que não é do TCG. Esqueci o nome. É Strong Style e Agile Style, né? Mas eu queria comentar antes, muito brevemente, que eles mudaram bastante coisa no sistema de batalha. Não apenas isso, mas eles mudaram muita coisa. Sim. E isso deixou o jogo mais difícil no geral também. O esquema de level, a força dos Pokémon, tipo... O Burn que não fica. Os status que somem depois de 3 turnos. O Frostbite, que, tipo, é uma ideia muito legal também. É, tipo, foram várias coisas que eles mudaram que eu acho que também que só deu pra fazer porque esse jogo ele tende a ser fora da caixinha e nunca vai ter um competitivo como a série principal normal, tá ligado? Sim. Mas... Eu espero que até que eles peguem algumas dessas ideias e passem pra frente, tá ligado? Não o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas dessas paradas que eles fizeram, eu achei muito legal. É que, pelo fato de não ser competitivo, dá pra ver o quanto eles gostaram de brincar com esse jogo, tá ligado? Testando coisa nova. Isso é muito bom pra uma empresa. Ele parece... O sistema de batalha, ele parece mais voltado pro single game, tá ligado? Tipo, pra campanha solitária de você jogar o seu videogamezinho bonitinho ali. Nossa, eu sou total a favor disso. Eu fui Game Freak, faço mais. Exceto pelo Rapid Strike aí. Cara, eu vou achar... Eu vou falar... Não, eu não achei ruim. Tipo, ele é passável se você não usar, tipo, não vai fazer diferença. Mas eu acho que deu um tempero ali, tá ligado? Que pelo menos pra mim ficou da hora pra caramba. Tipo, coentro. Deu um coentrozinho ali, tipo, sabe? Que ficou bom, ficou da hora. Aí você fala, pô, tá... tá da hora, tipo, de usar. Eu mesmo, tipo, uso direto em batalha, assim, como estratégia, tá ligado? Acho que é um... Eu usei pra caralho, né? O jogo inteiro, de fato. Mas depois de um momento, eu só usei o Agile também. Né, às vezes parece que fica mais útil o Agile Style mesmo, pra você nocautear um bicho que você nem nocautear direto. Muda a estratégia, assim, né? Uhum. Como eu tava underlevel boa parte das vezes, eu só usava pra ter um ou dois turnos a mais, tipo, seguido, né? Aham. Mas eu imagino que, tipo, pra vocês jogando com calma, alguém que vai jogar, tentar fazer um 100% ali do começo ao fim, né? De forma progressiva, talvez isso não faça tanta diferença mesmo. Porque os bichos wild, isso aí é valeu, você dá um agile, você mata o bicho. Pois é. Né? Agora, se o rolê aí foi o coentro ou o tempero baiano. Tempero baiano é bom, tá, gente? O negócio é você poder controlar o personagem, gente, no meio da batalha. E posicionar a câmera, pra, assim, total. E se eu quiser ir pro outro lado e ver como que é? Aí você vai. Você vai. E se eu quiser estar no meio dos dois? Às vezes você toma até dano. É. Sim. Cara, a única coisa que eu acho errada é que não dá pra dar blackout com os Pokémon te batendo. Mas você pode ficar no limiar, tá ligado? Tipo, terminou a batalha, você apanhou o suficiente, você tá com o bagulho no extremo do vermelho, tá ligado? Se você tomar uma porradinha, você desmaia. E não só isso, eu não sei se vocês fizeram isso, mas tipo, eu fiz isso contra a primeira luta do Kamado, que você tá na praia, no caso. A luta da praia. Eu cheguei, tipo, falei, pô, eu não posso ficar atrás do Kamado pra ficar agorando ele. Então eu vou ficar atrás dos Pokémon dele pra ficar agorando. Falei, você vai errar o golpe, você vai errar o golpe, sabe? Pois é. Mano, e até estratégico no Arceus pra capturar ele lá, eu acabava batalhando, né, tipo, com ele, e eu já ia pra trás dele, porque eu sabia que quando terminasse, eu já estaria numa posição certinha pra atacar aqueles poder lá nele pra ser mais rápido. Então é muito legal esse controle. Isso aí eu acho que eles podem continuar fazendo em Scarlet Violet. Mas acho que até o Strong e Agile Style, se fosse no single game, assim, eles podiam deixar e cortavam do competitivo na hora de jogar, né, no competitivo. É, de balancear, né? Poderia. Eles poderiam simplesmente banir do competitivo o rolê. Mas aí é aquele negócio, né, tipo, é que nem eles botar os Dynamax e no competitivo não ter o Dynamax, tá ligado? Uhum. Ah, sim. Não faz sentido, tá ligado? Os caras tão... mas é isso. É, até tem, mas é meio estranho. Isso é verdade. Mas sei lá, acho que eles executaram bem, assim, um dos medos, eu não sei nem se tava no último podcast que a gente conversou sobre isso, porque eles mudaram radicalmente, né, tipo, eles tiveram a liberdade pra mudar o sistema de batalha da forma que eles queriam. Então, eu senti que deu muito certo, assim, pelo menos não... Se você quiser batalhar sem usar o Strong ou Agile Style, ótimo, mas se você quiser, às vezes, só dar um Strong Style e já matar um Pokémon forte... Ou você já quer dar uns 3 Agile Style e sair correndo, você pode fazer o que você quiser. Exato. Em tese, a vida real é assim, né? Caso, né, existe esse Pokémon na vida real. A vida real é assim, exceto que não é. Não é, exceto que não existe Pokémon. Não, eu tô ligado. Para em tudo. Eu encontrei o Deus Alpha. Bibarel. Bidoof. Bidoof, no caso. Bidoof. Sabia. Já encontrei uns tantos. Muito bom. É que o outro que eu encontrei eu matei Deus. Você matou Jesus, meu Deus. Eu matei Deus, meu. Mensageiro da paz. O Cross sendo o próprio Nietzsche, né? Deus, por isso que não dá pra ser Deus feliz. Por isso que Arceus deu um mini Arceus pra gente, ao invés da gente pegar ele. Exatamente. Arceus tinha que dar um Bidoof pra gente, eu acho que seria melhor. Um Bidoof branquinho, já imaginou? É um Bidoof com aquela cinturinha do Arceus, aquele bambolê que ele tem, né? Aquele bambolê, é verdade. Mas acho que o que eu gosto mais do rolê do sistema de batalha é que, tipo, por mais que você... Até dá pra você passar o carro nos oponentes mais fracos, mas num... Sei lá, um bicho level 30, ele não vai atropelar um bicho level 15, por exemplo. Tá ligado? No meio do jogo. Verdade. Você pode até matar em, sei lá, 2-3 hits, de fato. Mas o bicho também pode te tankar, tá ligado? Tipo, ele pode te bater e você pode dar uma preocupada. Isso eu achei muito legal, de não ser um bagulho absurdamente... Quer dizer, depende da situação. Tive matchup também ajuda, né? Obviamente, mas não é aquela coisa 100% garantida, tá ligado? Você vai só... Você só vai grindar pra 20 level acima e vai passar o carro em todo mundo, tá ligado? Não vai ser isso, necessariamente. Quando é Wild, sim. Quando é batalha contra trainer, não. Mano, eu tava narrando pro Lopes a batalha contra o Volo. Era um hit de um lado, um hit do outro. Um hit de um lado, um hit do outro. KO, assim. Uhum. Uma tagada. Aí... Nossa, eu vou deixar a mendigança pra depois, mas aí a gente tá trabalhando, né? Estamos na luta aí. Estamos na luta aí. Mas, cara, é muito legal isso, porque, tipo, mesmo Alpha Pokémon, assim, não é uma garantia de que, ah, você vai ser o Pica das Galáxias, sabe? Você não é. Exato. Inclusive, tipo, aparece dois level 5, às vezes tá batalhando um, né, que é o seu Pokémon, contra dois Wild level 5, eles podem, mano, às vezes eles metem um pau na gente. Não, e quando tem naquela área lá que tem os fantasminhas, de vez em quando aparece, tipo, aquela área que eu tava, na verdade, só aparece de noite, né? Eu tava pensando na, perto do navio lá, né? Da parte da praia, que tem os Ascos, tem os Asclops, tipo, dependendo ali do jeito que você entra em batalha, aparecem uns quatro malucos, cinco malucos pra te bater porrada, entendeu? E aí você... Ou na própria... Nos distorções. Mexeu com bonde, né, mano? É, tipo, você... Dependendo do jeito que você entrar em batalha, mano, você toma uma sova desgraçada. Depende de quantos personagens entrar em batalha contigo. Isso é muito bom. Nossa. Isso é da hora. E capturar os Pokémon, gente? Todo mundo conseguiu... Ah, o Cross ainda não tá no meio, né, do... Tá no processo. Mas conseguiu completar a Dex no processo, aí? Eu tô... Dex completei. Eu tava na fúria de querer fazer a Dex perfeita. Mas aí eu acho que eu fiz uns 50 bichos também e cansei. Eu só quero dizer pra vocês que estão a fim de fazer isso que vocês são malucos do caralho. Olha, assim, se os guris ficam inventando de completar Pokédex de todos os jogos, eu acho que Arceus tá na lista também, não, velho. Não, é que o ponto não é esse, Ray. O ponto é que eles querem fazer o Research Level... 10. Todo o checkzinho. Não, o 10. Não, o 10 é perfeito. Não, o 10, mais do que isso. Você quer fazer as todos tasks, os checks, all check. Isso, tudo. Exato. Nossa, é porque eu só quero o Research Level 10 e era 10. Não, o Research Level 10 faz um tempo. Isso aí. Então, isso aí, tá tranquilo, até que tranquilo. Eu ainda tô com vontade de fazer isso. Eu, no começo, não tava com vontade de fazer isso e agora eu tô com vontade de fazer isso. Mas eu não tô, mas eu tô. Eu tô a fim de fazer isso. O bom é que aumenta a chance de shine, né, cara? Isso... Então. E como eu e o Nicolas é dois trouxas? Nós é otário nesse ponto de fazer shine. Realmente, eu tenho que concordar com vocês. Fazer Living Dex. Eu tentei fazer isso e consegui o shine que eu quero com o Research Level 10 até agora. Como vocês conseguem? Só parece que mentiram pra mim, não fez diferença alguma. eu já ganhei um shine tão especial de um amigo meu que eu... Ah, vou até me emocionar verdade, aqui. Né? Verdade, né? Eu não preciso de mais nada nesse mundo. Eu ganhei um shiny chatote, gente. Você ganhou um chatotinho, muito bom. Porque eu acho que eu não cheguei a trocar essa ideia com ninguém, mas já que você entrou nesse assunto, eu vou me dar o exposed aí. Mas por quê? Porque na hora que eu achei o chatote, eu pensei assim, putz, mano, esse chatote aqui tem dono, tá ligado? Mas por quê? Porque o chatote, eu tô ligado, que é o Pokémon favorito do Danny. E não tem um gaming trade de chatote nesse jogo, que é um erro, entendeu? Sim. Porque no Diamond Pearl tem o Perap, é Perap o nome dele, né? Perap. E Xarap. Aí, tipo, Xarap. É o Xarap, exatamente. Perap é o nome do chatote no Japão. E aí eu falei, não, vou passar pra... Depois eu pego outro chatote. Mais... Muito obrigado. E eu botei, qual que foi o nome que eu botei no chatote? Foi Xarap. Foi o Tatara Xarap. Não. E teve algo... Tem um adendo maior. Uhum. Ele me fez uma surpresa. E fez eu trocar por um Buizel. Exato. Que é igual no esquema de troca, né? Do Diamond Pearl. No jogo no Diamond Pearl, você troca o Buizel pelo chapéu. Então, tipo, realmente... Na verdade, aconteceu. Então... Exatamente. Realmente existiu. Tipo, fizemos uma correção de percurso aí, que a Game Freak falhou. Exatamente. Ah, foi da hora. Ah, coração. É nóis. Coração não, é... Como que chama ele? O... Adoro coração. É namoro. Não, o Tandro... Namoro. É o Tatara Kokoro. Tatara Kokoro, exatamente. Eu achei que o Bruno fosse falar dos styles lá. Vocês foram falando, eu deixei a conversa caminhar, mas... Puta, eu odiei. Assim, a ideia eu acho legal. Tipo, ela era pra funcionar como... como dizer, assim? É porque ela é pra dar uma ideia de velocidade, né? Tipo, porque assim, por mais que você não use, às vezes, algum estilo de batalha, se seu bicho for muito rápido, você vai atacar antes, duas vezes antes, tipo, do seu adversário atacar. Isso pode acontecer. dependendo da variação da velocidade. Imagino que seja isso. É, mais ou menos assim, como acontece entre algumas aspas em Final Fantasy VII, né? Que tipo, a sua barrinha vai enchendo mais rápido, você ataca mais rápido, né? Exatamente. Tem personagem que enche a barrinha mais rápido, tem personagem que enche a barrinha mais lento. E isso vai te privilegiando em atacar mais vezes, enfim. Ou te complicando de atacar menos. Só que às vezes não faz sentido. Porque se eu pego a porra do meu Arceus nível 100 e vou batalhar contra um Bidufizinho, esse Bidufizinho ele vai conseguir quase que atacar de um pra um com o Arceus. Sabe? Tipo. É de deuses, isso, mano. Eu esperava o quê? É, esse exemplo foi ruim, mano. Foda-se. Eu tô saindo meme, tô quebrando meme. Esse exemplo, esse eu até gostei, entendeu? Sacanagem. Aí é até justo. Aí tá errado, é o Arceus nível 100. Exatamente, exatamente. Em Arceus, pra bater assim, no Deus. Mas eu acho meio quebrado esse sistema. Ele não tem muito. Eu não sei se ele quer parear, tá ligado? Pra ficar justo pros bichos nível menor te dar algum problema, mesmo pós-game. Mas eu acho errado, assim, acho meio merda. E é um absurdo como o computador te rouba com isso. Uhum. O computador te rouba de um jeito incrível. Eu, assim, já falei mil vezes aqui, já falei em live, na verdade, mil vezes, e falando aqui de novo. É, quando eu fui enfrentar o Volo, teve uma situação que ele atacou 3 vezes seguida a minha Gudra. E agora foi pior, porque eu tava fazendo aquele Battle Heavy lá que tem no pós-game pra batalhar. Uhum. Com os desafios que o Arceus te coloca. E teve uma partida que eu fui enfrentar. Eu tava com Giratina, que não é necessariamente um Pokémon lento. Ela não é rápida, né? Mas não é um Pokémon lento. E tava contra um Scyther e um Cleaver. Uhum. Aí assim, o Scyther me bateu 4 vezes. Scyther! Aí assim, eu já tinha tido a experiência de apanhar 3 vezes seguidas. Então o Scyther bater 4, que é um Pokémon rápido, ok. Mas o Cleaver, que é um nojo de lentidão, me bater 3, aí eu fiquei puto da vida. Ela falou, ah não, João, vai se fuder. Eu ataquei com a Giratina e veio, Cleaver Scyther. Ela falou, ah, vai se fuder. E matou a Giratina nessas 7 sequências de gol. Pois aí é. Eu fiquei puto, ah, João, não, você é maldito. Pois é. Eu rio com respeito. É, é que eu acho que... Ele te rouba nesse vídeo. Absurdamente. Eu acho que o jogo seria um pouco mais balanceado nesse sentido. Balanceado não no sentido competitivo, mas seria um pouco mais honesto. Sim, sim. Se exato. Você tivesse um limite, tá ligado? Tipo, que nem os emoves, tá ligado? Que você pode usar um por turno. Tipo, um por verdade. Partida. Beleza, tipo, você usou uma. Você, sei lá, tem limite de usar 2 vezes, tá ligado? Mas não, você pode spamar. Você gasta mais PP, gasta. Mas é um pouco meio roubado, de fato. Não. Mas desde quando a vida é justa, a partir do momento que o Arceus te jogou num mundo aleatório e depois Arceus, falou que te... O Arceus sequestrou, né? Te sequestrou e no final você ainda tem que tirar um X1 com ele. Ele pra, te engravida. Pra não voltar. Não, tirar um X1 pra não voltar, detalhe. É verdade, né? Não, mas ele nunca falou que ia voltar. Isso é verdade. Ele nunca prometeu, entendeu? Não, aqui, é. não estamos aqui na situação Caverna do Dragão, entendeu? É nunca houve promessa nenhuma. Is the new Vingador. Falando em viajante que não volta, tem o Calvingo, né, mano? O Calvingo, o grande Calvingo. Verdade. Calvingo. Vocês ficaram surpresos com o Calvingo? Porque eu não tomei spoiler do Ingo e eu fiquei surpresaço quando ele apareceu. Ah, eu também. Acho que eu tava. É que assim, a gente não salvou as lives, né? Mó vacilo. É. Mas eu lembro que eu tava em live e eu fiquei tipo, ah, esse é o Tatara Ingo. Aí eu fui olhando assim, eu. Não! Não é o Tatara, não. Não é, não. Daí você vê que o Arceus é filho da puta mesmo, né? Porque ele não satisfeito em sequestrar o Ingo, sequestrou nós. Exatamente. Eu fiquei mais surpreso dele ser calvo do que ele tá lá, porque quando eu fiquei sabendo. Exato, eu fiquei sabendo. Velho. Não, o quê? Não, eu sou anjo. Mas... Não, eu digo que você teve uma desilusão quando você viu o Ingo calvo. É porque eu gosto muito do Ingo e do Emmett. Oh, mas qual o problema com os calvos? Nada. Um dia eu vou ficar. Qual é o problema da representatividade textura no Pokémon? Entendeu? É verdade, tem um mano lá que é o pescador lá, da Palina. É, ele tem um testão também, mas eu acho que ele não é calvo, não, entendeu? Não sei. Ele é calvo. Não sei. Mas eu achei muito. Assim, eu meio que não me. Eu não fiquei afetado porque eu acho que foi o único spoiler que eu tomei do jogo inteiro. Por conta da screenshot oficial, inclusive. Ah, sim. Porque eu lembro isso no dia, eu cheguei pro Tsu e falei, tipo, eu vi a imagem do Ingo calvo, aí eu falei, isso aqui o Tsu tinha postado. no Twitter da CDC, eu olhei e falei, ah, da hora o Itsu fez essa montagem. Aí eu continuei descendo no Twitter. Aí brotou a imagem inteira da página. O pior é que o Ingo Calvo ou qualquer coisa dessa linha é muito algo que a gente faria de zoeira de fato, tá ligado? Na CDC. Pra postar. Eu achei que fosse só. Eu falei, nossa, legal, só que tipo. Só que eu estranhei, pô, caraca, geralmente essas merdas tipo, mano. Aí eu falei, mano, peraí. Aí eu apareci a imagem inteira e falei, mano, peraí, isso aqui não é montagem. Aí eu tomei o spoiler. Mano, eu não fiquei afetado pelo spoiler do Ingo estar no jogo, porque eu fiquei em choque com o Ingo calvo. Não ter cabelo, né? É, não, e é aquela coisa, né? O Ingo calvo implica no Emmett calvo também. Não, mas aí é que tá. O Ingo normal, ele não. Do Jonova, ele não tem barba. Então implica que ele tá lá um bom tempo. Ele tá. A roupa dele tá toda rasgada e tal. Tá toda rasgada. Nossa, ele chega todo mendigão, sem memória nenhuma. Aí a gente dá um rolê com ele, ele começa a se lembrar. Tipo, nossa, eu tenho certeza que tem um parceiro meu que a gente faz as coisas junto. Eu sei quem é esse cara, eu vou chorar aqui. Socorro, lembra dele, por favor. É, mas é da hora. Cara, seria legal ele desaparecer do nada num remake de Black White, né? Tipo, opa, só o Emmett, né? Eu, inclusive, eu torço muito pra que eles não resolvam isso nunca, tá ligado? Porque eu adoro ver a galera chorando, tá ligado? Tipo, exato! O Ingo e o Emmett separados. Às vezes nem sabe, mano. Às vezes o Emmett tá feliz, tá ligado? Não tem mais um peso morto nas minhas costas. Livramento de Garfield. Não, de controlar as linhas ferroviárias de Unova, tranquilo. Agora é tudo meu. As fanfic triste aí do Emmett triste aí. Não, tem nada a ver, mano. Exato, aquele trouxa filho da puta só tomava decisão. Nossa. Ruim do caralho. Mas é muito bom que ele mantém todas as traits e tipo, ele não faz, tipo, ele olha e fala, nossa, por que que eu fiz isso? Não sei, foda-se, vamos lá, gente. Tá ligado? Exato. Mas eu achei isso da hora. Depois que o Ingo apareceu, eu fiquei até pensando, nossa, será que vai ter, tipo, mais alguém do futuro, tá ligado? Mas não teve, né? Tipo. Mas não é a primeira vez que eles fazem isso. Tem o Luker, tem a. Quem mais? Teve a. Ah, até tem, mas é aquele negócio, né? A minazinha lá que acompanhou o Luker lá, que era da Battlefront. A Annabelle. Annabelle. Aí vem. Annabelle, a boneca assassina. É a boneca assassina. Mas é que assim, eles viajam e tal, mas. Eles não perdem sempre. O Lucar, ele perde a memória, mas só fica naquilo também, né? Em Horácio. Sim. E a Annabelle ainda faz uns negócios lá e tal. Ela tá foda e tal. O Ingo, ele tá, tipo, mendigão. Sem memória. O Ingo foi acolhido pelo Power Clan. Caraca, da hora. Mas ainda assim, vamos ser bem honestos também, que o Ingo não tá numa situação tão ruim, porque ele virou o Warden lá, né? Dos caras. Ele tá numa situação... Nossa, mano, ranking alto do clã da Pérola, tá ligado? Não só do clã, mas, tipo, a galera reconhece ele, tipo, como um cara foda por ter proficiência com Pokémon, tá ligado? Exato. Exatamente. Então ele pegou sentando na janela. Ele tá numa situação boa também. Não tá faltando nada pra ele, não. Exceto o irmão. Tá se alimentando, tem roupa. Exatamente. Não tem memória. Só falta memória e o irmão. É isso aí. Exato. Não, memória e um copo de cerveja, né, mano? E aí fica a pergunta, será que um dia o nosso protagonista vai voltar pro futuro? Ou ele vai ficar pra sempre no passado também? Não sei, tipo, off camera, né? Também, a mãe off preocupada, irmão comemorando que ganhou um quarto a mais, pode, tranquilo. Não, mas eu digo, será que o nosso protagonista vai ficar no passado pra sempre? Porque aí, porque isso implica em várias coisas. A gente pode ser o nosso próprio avô. Exato, isso mesmo, é isso que é maravilhoso. Perfeito. Marty McFly quase sendo pai dele mesmo. Entendeu? Exatamente. Não, mas é aquela coisa, né, mano? Tipo, pode ser Digimon também, né? Taika Miya, 23 de agosto, 10 minutos atrás. Não, mas se voltar pro presente, beleza. É isso pode rolar, de fato. O mais doido é que o último evento de Pokémon Arceus é quando você captura o Arceus. E eu acho que o último evento de BDSP é o quando você captura o Arceus também, não sei. É, eu acho que sim. E se o Arceus que aparece no seu quarto, na verdade, é o Arceus que vai te teletransportar pra BD, pra Legends, e aí vira esse ciclo. Ah. Você entra num loop hole. Loop hole. É verdade, né? É, porque tipo, aí, também, né? Porque aparece do nada no seu quarto, né? Ah, não, na verdade aparece a Pokéflute, tô errado, mas... Do nada aparece uma Pokéflute no seu quarto. quem colocou, por quê? É verdade. Quem colocou o Pokémon? Plot twist foi a sua mãe. Sua mãe foi você. Tirar. Foi você que ele colocou no passado, entendeu? Você botou lá a Pokéflauta, sei lá, em algum lugar e alguém colocou lá. Aí você inclusive, falou que já que a gente tá entrando pra esse ponto do jogo, todo... Assim, isso é uma coisa que eu achei muito foda. Que a gente vai, tem o templo do Arceus lá, com as estátuas dos Lorde, e toda aquela coisa de, nossa, tem tanta história aqui. Só que eu fiquei pensando, mano, quem é que construiu essa porra? Ligado? Ah, foram. Porque eles deixaram claro que isso já aconteceu antes. O Arceus chegou e falou, ah, você não é o primeiro otário que eu puxo pra cá, tá ligado? Exatamente. É, só que dessa vez o otário destruiu o templo dele, bem feito. É, ninguém mandou ser besta, né? Sim. Ninguém mandou ser vacilão. Eu confesso que eu não esperava que o templo ia ser destruído. Porque assim, quando a gente vê no início, eu penso, ah, às vezes o de Sinnoh atual não é que foi destruído, é que ficou destruído com o tempo mesmo, né? Tipo, igual, sei lá, envelheceu. As pirâmides do Egito, envelheceu. Bateu só que aí um quando vento. Destruiu tudo... É, bateu um vento. Chegou o lobo mau e assoprou, não tinha os três porquinhos mais. E foi tudo. Mano, quando destrói o bagulho, fala, eita porra, que bancada, mano. Não, pior que não, eu tava esperando isso que o tempo fosse destruído. Eu tava esperando que o tempo fosse destruído, porque se não fosse, eu ia falar assim, ah, palhaçada. Eu quero destruir aqui. Se ninguém destruiu, eu vou destruir. Pega uma retinha aí destruindo. Exatamente. E eu acho da hora porque o templo é pintadinho e tal. Eu fico me perguntando realmente, beleza, quem construiu é uma boa pergunta, mas quem pintou o templo? É um Smeagol. É verdade. Pode ter sido. Mas assim... tem Smeagol no jogo? Não tem Smeagol no jogo. Não. Porque isso. Eles morreram todos sendo escravizados pra pintar. Eles foram todos levados pra lá e ficaram presos e morreram de fome. Exato. Não, o Arceus levou pro futuro, mano. É verdade. É verdade, o Arceus pode ter trazido um Smeagol ou até um pintor, de fato, né? Nossa, melhor, pensando nisso. Ele trouxe o trainer do Smeagol. A gente tá criando uma ótima desculpa pro Pokémon falar. Ai, é porque nesse multiverso de Pokémon não tem 349 espécies. Então é por isso que não tem na National Deck. A gente tá criando a desculpa pra esses filhos da puta falar isso. Vamos mudar de assunto. É verdade, é verdade. É. Tem todos, gente. Mas eu acho legal que, tipo, já existe assim, dá a entender que são os ancestrais do Volo, porque o Volo é o crente mais crítico que eu já vi na minha vida. Tá ligado aquele fã fanático que mata o famoso? É o Volo. É, exatamente. O Volo, inclusive, é uma peça muito peculiar nessa história, porque, assim, eu vou até perguntar, alguém foi tapeado pelo Volo aqui? Eu não fui tapiado. Que surpresa! Mas foi um bagulho que quando eu vi, eu falei... Ok, não imaginei que ia chegar nesse nível. Sabe? Não imaginei que ele ia invocar Giratina, porque o cara tem cabelo de Arceus. Mas, assim, já dava pra esperar que ele ia ser meio filho da putinha. Só não achei durante... que... Seria... Cara, durante o jogo... que eu suspeitava dele era que era o seguinte. Ele sempre chegava nas cutscenes e falava, olha, esse aqui é o meu cliente favorito. Ele sempre compra as coisas pra mim. Eu nunca comprei nada com o Volo. Mas isso é estranho. Ele tem maldade no coração. Eu nunca comprei nada com ele. Ele tá falando que eu comprei. Pois é. Isso também é aquele negócio. Sabe, tipo, aquela coisa do... Porque Pokémon tem dessas. Tipo, não acontece às vezes um negócio, mas eles fingem que acontece, tá ligado? Tipo, acontece tal coisa aqui, não sei o que e tal. Às vezes tem dessas, tá ligado? Tipo, suspensão de descrença, tá ligado? É como se você comprasse... Porque a Ginkgo Guild tá lá na cidade vendendo pra todo mundo, tá ligado? Então é como se tivesse isso. Então, tipo, durante o jogo eu não pensei que ele teria alguma coisa. Mas depois que entra o rolê das plates, aí achei estranho, de fato. Ele tá, tipo, muito aparecendo demais, tá ligado? Muito fanático. Sim, sim. É. Não, assim, eu achava que ele tava se esforçando demais, tipo, sempre que tinha alguma merda rolando, ele tava ali só de olheira, tá ligado? Só que eu olho e falo, mano, então, até aí a Cintia fazia a mesma coisa, né? O Volo, eu tava desconfiado dele desde o início, só que assim, pô, eu achei que ia rolar alguma coisa com ele até a campanha principal, né? Exato. Quando terminou, eu falei, ele não fez nada... Então, o plot twist já era o presidente lá, o... Kamado. O Kamado eu achei mais interessante como plot twist do que o Volo, não vou mentir, não. Sim, sim. Então, porque mas o Kamado ser cuzão e a Selene ser foda, né? Sim. Nossa, eu a achei Selene... Que ser meio cuzona, Não, mas ela nunca demonstrou ser cuzona. Não, mas é por conta da lógica do, né? Tatara Cyrus. É, tipo, você espera meio que por cima que ela seja meio... Não traíra, mas que ela seja alguém de se ficar de olho, tá ligado? Sim, mas assim, ela nem que ela é babaca, nem que ela é de boa. Porque ela não é de boa. Ela é a lei, a lei. Sabe? Exatamente, exatamente. E aí, quando chega no momento que ela tem que dar essa decisão e ela pode tomar decisão, que aí a gente volta onde a gente falou, ela foi foda. Exatamente. Ela falou, olha pro cara, ele saiu daqui, ele fez merda, eu vou corrigir isso daqui. Aí eu ela foi muito foda. Mas em todo momento ele me deixou no poder. Ele me deixou no poder. Falou, você é responsável pela casa. Eu falei, agora que eu sou responsável pela casa, volta aí, moleque. Trabalhar. Exatamente. Mano, maravilhosa. É te dar um abraço e entregar um chá, assim, ó. Toma, tia. Sim. É, e o tio da batata que o Lopes falou ali, é realmente, ele também foi um plot twistzinho. Porque eu realmente não tava esperando que fizesse nada, não. Exato, o tio da batata, exato, meu amor. O tio da batata não tava esperando, não. De fato, sim, ele... Sim, ele pegou de surpresa. Você ia falar, mas até tu, tio da batata. É, isso aí foi da hora. É, mas ele já veio com a cara da gente mesmo, que nem a gente comentou mais cedo. Tataravole. É. Mas assim, se a gente vai voltar pra isso, eu queria relembrar aqui a cena da gente saindo da vila, mano. Chaves, né? Chaves, ladrão! Ladrãozinho! É por isso que o Ali tem tuberculose, mano. O tataravô dele era uma cuzão. Exato. Pagou meus harmonies. Não, isso se chama karma. Ah, pode ser. Justo. Mas o Ali tem Covid. Ele foi fazer quarentena lá em Verdurtamp. Ai, caralho. Ai, caralho. Essa eu não tava esperando. Muito bom, mano. É que a gente voltou pra parte da história porque a gente foi falar do Volo, né? Uhum. E os plot twists e tal, e etc e tal. Mas eu acho que... Todo mundo tava esperando que o Volo ia fazer alguma coisa em algum momento, mas... É... Mas como rolou, eu acho que me surpreendeu, de fato. Como eu achei que foi legal. Não tava 100% a par do que ia rolar. E quando ele... O que eu não tava esperando era o penteado, obviamente. Penteado... Não, aquele penteado que eu dei risada. Aquele penteado. Que eu dei risada, mas foi com respeito. Aquele penteado foi o mais Team Electric possível. Não, Exato. Assim, eu não tava esperando também, mas depois que eu vi o penteado, eu dei risada e falei, mano, por que eu não tava esperando isso? Porque exato, eu lembrei do Ordent do Schubert. Exatamente. Game Freak faz isso, verdade. Gente. E os caras fazem isso toda hora, mano. Pô, eu tinha que ter pensado isso antes, de fato. Mas eu achei da hora. E o rolê da luta também com ele, que é difícil, de fato. A luta dele é pra ser a mais difícil do jogo, porque é a última luta mesmo, né? Pra valer, assim, na prática, né? Da campanha, das missões principais. Né? Então é pra você apanhar mesmo, e eu achei da hora, pra caramba. E também, assim, tipo, depois que você terminar a luta, né, aí Arceus, você acha que vai pegar Arceus lá agora, demorou, post-game e tal, aí chega Arceus lá, manda o WhatsApp e fala, puta, agora captura o resto aí, trouxa. Captura o resto, então. O bicho mete uma de professor, mano, nem o professor te manda uma dessa, tá ligado? Ah, o professor quer que você complete, né? Por conta dos trampos, né? Mas o Arceus manda real, assim. Eu acho legal que esse professor foi o seu professor mais amigo, porque todos os outros, tipo, foda-se, tá ligado? Você, mano, você tá no perigo? Problema seu. Se vira, irmão. Não, esse exato. Não. Nossa, ele vai ter que enfrentar o Diago. Eu tô tão preocupado com ele. Nossa, o momento final do jogo é os caras tão mal preocupados, né? Tipo, nossa, a gente vai morrer, meu. A gente vai morrer, mano. Mano, eu fiquei tão... Eu me senti tão acolhido nesse jogo. É engraçado. Depois de ser chutado pra fora. Sim. Mano, muito legal. Aí a Sirlene lá. Olha, eu não posso fazer nada, a gente não pode te ajudar, mas talvez. Talvez não abra escape, então fica de olho. se acontecer alguma coisa, fica de olho ali, ó. Tá. Toma esse aqui, esse 20 pila aqui pro ônibus e tal, ninguém viu. Exato, exato. Maravilha. Ah, deixa eu só fazer um comentário muito rápido ainda sobre o Volo, que eu acho particularmente interessante, que, tipo, o Volo é o. É o primeiro treino que a gente luta no jogo inteiro. Ah, é? E o último. Verdade, né? E o último também. Assim, você pode até lutar com as minas de novo lá, né? Do trio lá, dos bandidos. Mas na história, né? Obviamente. Ele é o primeiro e o último. Porque a primeira luta que você tem é na vila de Jubilife. Antes mesmo de você sair pra fazer a missão de capturar os bichinhos lá. Você só tem o seu starter. E aí você pode lutar com ele. Acho que ele tem o Togepi. Não sei se ele tem algum outro bicho. É literalmente na primeira era o Togepi só. É a luta tutorial do jogo. E tipo, considerando que todo mundo, no jogo inteiro... Fala que, tipo, ah, ninguém tem um grande conhecimento de Pokébola, as Pokébola estão, né, tipo, estão sendo, é um invento recente que trouxeram pra região, ou melhor, é um invento que trouxeram recentemente pra região. Uhum. É, e não é todo mundo que usa, etc e tal, o clã lá, o clã Diamond Pearl não gosta de usar Pokébola, não se recusa a usar. O Volo no final do jogo tem um full time, tá ligado? É. Sim. Tipo, ele já tava se preparando há muito tempo, tá ligado? Pra uma porra dessa, de fato. Tá da hora. Ele era o crente de sangue, assim, tá ligado? Exatamente. Pactuzão, assim. Preparou todo pra conhecer Deus e foi em conhecer o inferno. Exatamente. Ó, ele trouxe o diabo na terra pra ver se Deus descia, né, mano? É, sozinho mesmo. Os únicos... Duas vezes. É, os únicos que vão ter, tipo, times mais fortes mesmo é a galera que, entre aspas, é da elite, né? Tipo, do... É o Kamado, é o Ninja, é, tipo, gente que participa de guerra, essas coisas assim, né? Tipo, uma galera mais coisa, mais o Volo que, em teoria, nunca fez nada. Ele já tem uma equipe completa, usa as Pokébola e tal. É da hora. É. Eu gosto dessa parada. Cara do mal. Ah, mano, eu olhava pra ele, tipo, eu confiava e não confiava ao mesmo tempo. Eu falei, mano, esse cara aqui... Tataracíntio. É o Tataracíntio. E a musiquinha? E a musiquinha? Que não é musiquinha. E a musiquinha que não é musiquinha? Ah, muito bom, mano. Nossa, que hora, mano. Eu tinha terminado, acho que foi a segunda live, segundo dia de live, alguma coisa assim. Uhum. Eu tava na casa do Gusta, né? A gente tava todos jogando, deu o pad, o Gusta e o Heitor. Uhum. E aí, acho que o Ped foi o que chegou primeiro, assim, porque ele passou na frente, rushou, chegou lá rapidão. E aí, ele chegou no Volo, cara, começou a tocar a musiquinha, falei, opa! Todo mundo já se olhou, nem falou nada, mas todo mundo já se olhou e ficou, o quê? Opa! Nossa, aquela arrepiada que a Cintia dá no tema dela, essa aqui, meu amigo. Mano. Pois é, muito foda, mano. Nossa senhora. Ah, verdade. Estamos falando de Volo aí, fake Tataracíntio, uhum. Mas depois vem a real Tataracíntia, né? A deusa suprema. Não, mas será que é mesmo? Porque assim, a música é do Volo, e a música do Volo é a música da Cintia. Será que é mesmo a Kogita é a Tataracíntia real mesmo? Ah, às vezes os dois eram Tataracíntios, né? É, eu imagino que sim, de fato. Mas às vezes a Kogita já tem uns 300 anos em Diamond Pearl, tá ligado? Exatamente. Ou a Kogita é a Cintia do futuro. A Cintia mais velha. Também pode ser. Pode ser, exato. Que aí ela é a avó dela por mesmo. Cima. Não, mas a galera fazendo ela pegou o Volo, né? Que ela era a Cintia do futuro, o futuro mesmo. Não, mas aí é maluquice, eu tô zoando só, né? É, eu sei. Mas só tem uma galera que leva real. Sim, eu olhei por cima e falei, nossa. Faz sentido, mas é um negócio muito idiota, então não ligo, uhum. Sabe? E ficou por isso. Inclusive, o Lopes, ele mandou um link pra... Vou tentar lembrar de colocar no post também, dos reacts da galera batalhando com o Volo, né? Porque realmente, tipo, essa batalha com o Volo, se a gente for pensar como endgame, é muito inteligente. Porque tem Cintia, né? Música da Cintia. Tem o time da Cintia. Daí vem o Giratina. E aí tem o plot twist do Giratina. E aí tem o segundo plot twist do Giratina. E é tudo, tipo, um atrás do outro, tá ligado? É, tipo, sim, literalmente é. Pra te bater e te deixar surpreso. Eu acho muito da hora. Você termina num suspiro, não é? Tipo, Você faz um suspiro. Quando termina, você faz... De tanto que é difícil. E é da hora ver a reação da galera, de fato. Mano, porque... Quando o Giratina, ele volta e dá o Shadow... Como é que é o nome do golpe? Shadow Sneak? Shadow Sneak, eu não, assim. Não lembro o nome do golpe. É. Mas é... E a animação também desse... inclusive, fica esse adendo aí também, né? Que a gente não falou na hora das lutas. Mas as animações de batalha desse jogo estão... Pra quem reclamava, né? Então, tá um pitel, não, de fato. Sim. E as signatures? É, não dá pra desfazer. Não dá pra anular elas, porque depois cansa. Mas... É, você não pode desativar elas, infelizmente, né? Nos jogos lá, mas... Ah, mano, os signatures moves estão, ó, uma delícia. O foda é que o do Arceus demora, né? Uma eternidade, de fato, pra ficar usando os golpes. Uhum, né? Pra trocar de plate, pra trocar de tiro. Mas, velho, muito nice. Tipo, eu tava narrando pro Lopes a luta contra o Volo. Aí eu tava... esse print que ele mandou aqui no canal de subs. Falei, levou, caralho! Aí eu, pera. Outro tipo, isso pera. Foi quando eu derrotei o time do Volo, aí apareceu o Giratina. Aí eu tava fazendo Mastermind Strategies aqui, porque eu tava 20 level, 10, 20 level de diferença abaixo. Aí eu falei, mano, eu não vou conseguir upar tudo numa vez, isso com o meu time normal, sobre alfas. Aí eu apanhei pro Giratina a primeira vez, quase levando ele. Aí eu falei, beleza, eu vou pegar os lendários. Eu upei pra sexta estrela, peguei os lendários, que tava no level mais alto e tal. Derrotei o Giratina. Falei, agora foi. Agora vai. Não. Agora aí ele dá uma. Mano, não, essa cutscene é muito safada, porque ele dá uma torcidinha assim de pescoço pra trás, como vai cair. Aí ele volta. Ele dá assim, um fake out, né? Ele dá um fake out. Ele volta com os olhos vermelhos. Eu falei, não. Puto. Não. E eu achei muito, muito interessante, de fato, porque na hora que eu. Que ele botou o Giratina pra fora. Eu até pensei assim, nossa, que curioso, né? A gente tem os Origin de Aug e Palkia, mas a gente não. Eles escolheram a alteria de forma pro Giratina. E eu pensei, mas fiquei só nisso, tá ligado? Tipo, curioso, né? Que estranho, né? Que coisa, não? Mas enfim. O pior é que nessa parte eu não tive surpresa, porque o Pad maldito spoilou tudo, tá ligado? Ah, que eu falei, ele chegou antes. Sim, tem jeito. Ele ficou. Aí teve a musiquinha e todo mundo, a musiquinha. Aí, beleza, conversamos sobre isso. Aí, de repente, Lisso. Ah, pera! Nossa! Aí, nossa, né? Aí começou o escândalo de Pad Game. Aí, acontece. Aí depois ele, nossa, não acredito! Cada vez ele tinha uma síncope. Tava lá. Na hora que eu vi o Giratina, que ele baixou o Giratina, eu fiquei, ok. Isso eu não esperava. Aí eu consegui derrotar o Giratina, falei, mas lá vem ele de novo. Aí, tipo. Eu tomei a surpresa. E eu tomei a surpresa, tipo, eu tava com a minha party, quando eu tava com dois Pokémon vivo, quando ele soltou a segunda forma do Giratina. Não lembro qual era o primeiro. Devia ser, sei lá, o Dialga. O Palk, aliás, que, né, que foi o que eu capturei no começo do bagulho. Sim. E um Unown. E o Unown certamente não ia fazer porra nenhuma contra o Giratina. Aí eu só aceitei a derrota, né? Falei, beleza, né? É a vida. Assim, por que o Unown estava na sua party? Eu não lembro, honestamente. Eu acho que ele. Porque assim, eu não tava esperando que fosse ter uma. Eu fui lá pra cima e achei que, tipo, ia, sei lá, ter um negócio pra fazer. Trocar. Talvez pegar a última plate, não sei o que e tal, que de fato acontece. Mas eu não tava esperando que fosse rolar uma batalha lá. Então, eu fui com, sei lá, eu tava capturando os Pokémon. Eu fui com o Bibarel, tá ligado? Tipo, eu tinha, sei lá, uns 3 Pokémon, 4 Pokémon que batia de fato e o resto tava à toa lá, tá ligado? Uhum. E aí eu fui surpreendido, de fato. Eu quero deixar bem claro: se o Volo fosse homem de verdade, ele peitava só com o time dele, eu teria passado. Que nem virópoto. Mas é muito bom, mano. Tá muito. Louco. Mano, agora uma dúvida. Vocês, aqueles, né? Bem falso. Vocês gostaram. Ei, gente, vocês gostaram das formas novas do Dialga e do Palkia? Adorei. Adorei. Maravilhoso. O Dialga da JBL. Oh, eu vou design de milhões. Design de milhões. Eu não sei como que é o Palkia. Palkia Origin Form. Um cavalo. O Palk, ele é o João, porque ele é sem braço. Sem braço. Putz, ele perdeu os braços, mano. Sim, literalmente. Muito. Credo. O João sem braço. E mano, o Dialga engoliu. Tá, ficou engasgado. Tá errado, isso é porque o Dialga não engasgou. É só o negócio que geralmente fica no peito dele que tá pra cima. Não é, é nada de engasgado, entendeu? Ele virou um satélite. O Dialga, ele cresceu o gogó, mano, de tá virando. É como se ele tivesse comido aquele diamante. Aí, originalmente, ele ficou entalado não sei quantos anos, até que finalmente ele chegou na forma que tá, e o diamante desceu e foi pro peito. Aí sim. O diamante é tipo a cachumba. Ela tem que descer, tá? Não é assim, o que o Lopes falou ali, eu concordo. Tipo, o Dialga não me desce até hoje, achei que ele ficou zoadão. Inclusive, eu não gostei que ele ficou, tipo, super azulzão, assim. Eu achei que a mudança de cor dele não coube muito legal. Foi estranho. Não. Mas o pau que eu aprendi a gostar desse maldito, velho. O pau que eu comecei a achar ele legal. Cara, só o pau que é mais da hora. Se ele tivesse braço, um bracinhozinho mínimo que fosse, dinossaurinho, Tiranossaurinho Rex. Ele tem braço. É que ele usa não, com perna, entendeu? Eu vou falar pra vocês porque o pau que é. Eu vou falar pra vocês por que o Palkia, ele tá mais aceitável. O Tsu vai sacar de cara que ele virou o Centarumon, mano. É, tipo isso. É, mas ele é um Centauro, com certeza. Ele tem mais um porte de cavalo mesmo. Ele, não tô falando Centauro. É bonita e tudo mais. Não, eu tô falando Centarumon. Não, Centarumon tem braço. Seu erro tá aí, Cross. Ele arranca e é um Palkia, então, pô. Ah, mas aí é qualquer coisa, né? é um Centauro sem braço também. Mas eu gostei, eu acho que eu gostei mais do Palkia do que do Dialga também. Mas eu gostei dos dois. O Palkia do tronco pra cima tá top. Nossa, não. O que eu gosto deles é que, tipo, eles são estranhos de propósito, tá ligado? Tipo, não é pra eles serem maneiros. Eles são estranhos de propósito porque eles são meio misturado com o design do Arceus, tá ligado? E é uma forma origem, então. Faz sentido, tá ligado? Eu acho muito da hora. Na origem, ele é absurdo de lindo. Aí quando você vai ter os outros dois origens, você, né? Você queria. É, mas o Giratina Origem na época ele foi criado pra ser cool, né? Ele foi criado pra ser maneiro. Porque ele é box art, Pokémon da box art. Ed. Eles podiam ter feito de fato o Dialga e Palkia mais maneiro. Mas eu gostei. Eu acho que é. Eu queria dizer. Ah, e o rolê do que fica no peito. No peito não, né? Na cintura deles. A do Dialga parece. Pontas de relógio, tá ligado? Eu acho muito da hora. Tá? E o do pau que aparece, sei lá, uma pokebola. Um bom bambolê. Um bambolê, exatamente. É. Bambolê é o Pokémon mais. Olha lá, o Lele. Que o Palkia, você vê que o Palkia come bem, porque o Dialga é todo raquítico, tá ligado? É, o Dialga é magrinho, de fato. É magrinho. E ele tem as patas do Metagross, mano. É que ele tem que comer feijão. O Dialga tem que comer feijão pra ganhar ferro. Eu acho que é as patas fininhas do Dialga, velho. Se fosse tudo grossona, legal, mas tem aquelas duas patas fininhas. É que parece que as patas de frente são tipo calça jeans que não fez barra e ficou pisando. Boca de sino. Ele pulou o treino de perna, só que só de duas delas, tá ligado? Da hora, eu achei da hora. Mano, mas eu acho que eles tinham que ter feito uma forma, não sei, diferente do Arceus também. Tá certo que, tipo, não. Não sei, só pra fazer mesmo, sabe? Vender brinquedo também. É que eu acho que ele talvez já tem 17 podia. Temas diferentes, né? Então, 18. Nossa, é verdade. Aí ia ter que ter um tipo pra cada também. Ia ser muito bom. Quer dizer, eles podiam ter tirado, tipo, botado só o tipo normal. Por exemplo, é porque aí é spoiler pro Cross, acho que pra Ray também, mas pelo no Mútil, né? Tipo, que tem o item que dá, entre aspas, todos os tipos, mas ao mesmo tempo não dá todos os tipos, né? É a plate que vai mudar o tipo do Arceus on the go, né? Ah, tá aí nada muito fora do comum pra gente, né? Porque o Arceus do BDSP e do DP Diamond Pro é assim. É, então, exatamente. Mas aí, tipo, poderia ter uma forma que faz isso. Ao invés de você ter a plate, você bota ele numa forma e ele faz isso automaticamente, tá ligado? Poderia ser a Legend Form, tá ligado? Do Arceus. Inclusive, assim, tecnicamente existe, né, a Legend Form. Só que, tipo, ela só é a mesma merda que a no... Só é, exatamente. É virtualmente isso. Você tem razão, é isso mesmo. É a forma que é igual. É a forma alternativa que não muda nada. Arceus inovando. Inovador, realmente, Arceus. Se você for garimpar o código, tem dois... Sprite de... Sprite, não. Modelos diferentes. Modelos de Sprite. É tipo, eu dava Game Freak ter feito isso, tá ligado? Eu não duvido de fato. Né? É a mesma merda, mas não. Esse daqui ele transforma, né? Então, esse daqui tem que ser um novo arquivo só pra ele. Só pra isso. Que é uma nova forma. Você Ctrl V, deu trabalho. Não dá. Eu consigo muito imaginar os caras modelando de alga no Maio. Tá? Nossa. Facinho, mano. Agora, o lance dos lendários, de capturar os míticos dos lendários, eu achei muito da hora. Porque eu tava com medo que eles não fossem ter os míticos também no jogo, tá ligado? Tipo, não dá pra pegar o Manaf, não dá pra pegar o Darkrai, o Shaymin, mas dá. Isso é muito legal também. O do Manaf é bem legal, né? Tipo, de você ter que pegar o fazer todo aquele rolê de decifrar o negócio da biblioteca, né? Porque você volta... Isso que é uma coisa que eu... Bem legal, né? De ter lançado o BDSP e o Arceus juntos, né? Porém, separados. Juntos e chamados. Tipo, eles são jogos não codependentes, mas eles se complementam, né? Uhum. Que bonito que eu falei. Oh. É poético. Porque, tipo, você precisa ir pro BDSP em tese, né? Ou você pode ir pro Cerebiba, o Bapi. Pro Google, né? Ou pro Google. Pra você ler o negócio da biblioteca lá, né? De Carnelave, pra você saber o negócio do Manaf. Pra aí sim você ir, né? Voltar pro passado em Arceus. E ir lá fazer o rolê lá do negócio que vai abrir a caverninha pra você capturar ele. Exato. E isso é uma sopa de gostosuras. Travessuras e gostosuras. Eu acho muito foda também. Mas é assim, né? O BDSP é a dica de $60. É. É o parágrafo ali de $60. Mas eu acho da hora também, pra caramba. Eu acho da hora. É porque fazia muito tempo. A gente até falou em casts antigos, né? Uhum. Que, tipo, eles estavam na quarta geração e na quinta, eles faziam uns eventos bem legais. E depois é só entregar Pokémon via Wi-Fi, essas coisas. Pararam de ter esses eventos legais, né? Exato. E eles retornaram com isso. É, nos dois jogos, né? Que é bem legal. Nos dois jogos. Nos dois jogos você ganhou os itens pra fazer e no... Quer dizer, no BDSP você ganhou os itens pra fazer os mesmos eventos. Quer dizer, no Manaf não. O Manaf foi de graça. Mas é porque não tem o... não tem o... o Ranger, de fato. E no Manaf, os outros no Legend você vai lá e captura. E é bem legal, de fato, e pegar os lendários. Eu realmente senti uma aventura. Aventura muito louca. Para aí pegar os míticos. Mano, ia ter um caos pra contar pra vocês, gente. Conte. Vou contar um caos aí. O do Darkrai, no Arceus, na hora que ele spawnou, né, do evento dele, eu já joguei a Pokébola pra batalhar com ele, né? Uhum. Só que deu um bug no sistema, alguém me desconfigurou. E ele ficou totalmente, acho que eu falei pro Nicolas, uhum. Ficou totalmente sem sprite, sem modelo. E aí, tipo, eu lutei literalmente contra um nada. Ficou invisível. Só que, na minha cabeça, era tipo o rolê dele. Só, nossa, que legal que eles fizeram isso. Era intencional, né? Tipo, uau, os caras fizeram. Uau, o cara. Eles pensaram em tudo, né? Pesadelo. Pokémon pesadelo, né? Tipo, você não tá vendo porque é um sonho. Mano, que foda. Foda, palmas. Enfim, a Game Freak tá dando sangue pros fãs. Só que aí eu acabei perdendo, né? Porque também não tinha. Eu não sabia nem o level dele. Não tinha nem como saber, tipo, se tinha faltava pouco HP ou não. E aí depois eu vi que não era. Era só um bug do sistema. É, um bugzinho. Esse bugzinho tinha mesmo. Ai, caralho. Mas é engraçado. Game Freak. Por que você não deixou? Tinha que corrigir o bagulho da hora. Agora a gente tem que pensar aí retroativamente quantas coisas que a gente não pensou. Caralho, que coisa foda que o Game Freak fez. E não foi só um bug, tá ligado? Você fala em todos os jogos? Em todos os jogos. Ixi, é 100%, né? Gold Silver foi uma puta de canto que bugou. Nossa, foi bom. Você acha que o Pokémon Shiny veio da onde? Certeza que veio um bug que eles falam assim, pô, legal isso aqui, hein? É tipo o Ermac, né, mano, do Mortal Kombat. Exato. Pior que eu tô zoando, mas às vezes acontece. Não digo esse caso, mas não é incomum isso acontecer em vários jogos, na verdade, né? Tipo, aconteceu um bug e os caras falam, isso aqui não é tão ruim, tá ligado? Vamos deixar desse jeito. Mas nesse caso assim, não. Você fala, nossa, que legal! O rival é um bug. Vamos botar ele em todos os jogos. Que legal. Não dá pra passar desse jeito. Dei soft lock no jogo. Que legal. Inovador. E as evoluções novas, vocês curtiram? Sim. Overquill. Muito nice. É, então, eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Eu fico meio triste de que só vai ficar nesse jogo, né, mano? Pois é. Assim, o Zoroark, por exemplo, a gente já apareceu no trailer do Scarlet Violet. O que indica que esses Pokémon vão poder aparecer no futuro em outros jogos, tá ligado? No geral, assim. Talvez seja uma pegada, tipo assim, às vezes eles não vão aparecer na natureza. Uhum. Mas você, vamos supor, se tem um Quillfish na região, você pode passar o Overquill pra lá, tá ligado? Exato. Overquill é um nome muito foda, mano. É muito belo nome, né? Nossa senhora. Eu nem sabia que ele tinha evolução, eu fui descobrir quando a gente vai nos laguinhos lá, né? Pra pitar os bichos do lago. Aí eu olhei e falei, nossa, esse Quillfish tá grandão, né, mano? É, eu achei que era um Quillfish alfa, tá ligado? Eu achei que era um Quillfish alfa normal. Aí alguém do chat apontou isso, tipo, caramba, essa evolução ficou muito foda. Eu parei, não tenho pra observar. Evolução? É o quê? É um baiacuzão, muito bom. É um baiacuzão? Baiacuzaço. É porque, aí você, mano, eu achei muito louco isso, porque, velho, tá lá e tal. Aí o Lopes chegou pra mim e falou: olha, melhor você capturar esse bicho agora, porque ele é um inferno de evoluir, hein? Bom não, saber. Eu vou ser bem honesto. Essas paradas aí de evolução, tem uma galera que não gosta. Não sei vocês, mas eu acho fantástico. Quanto mais bizarro, mais eu gosto. Também mas qual é o rolê da evolução dele? Porque até agora eu não sei, eu não vou mentir não. É, então, desse não é tão treta. Você tem que usar os golpes, um golpe signature dele lá, Strong Style, tantas vezes. Tá na Dex. Isso, tipo, vezes, é um... É, tem, na Dex lá tem, é um dos... Tem um objetivo, tipo, ah, você tem que usar o ataque signature dele, que eu esqueci o nome, uhum. E você tem que usar o golpe Strong Style. São dois itens que tem lá. Aí você faz isso 20 vezes e tá tranquilo. Ah, tá. O Surfetch que tem que dar não sei quantos críticos pra... Exato, acho que é 3 críticos. São 3 críticos na mesma batalha, não era? E o, se não me engano, era o Basculin pro Basculigium, que ele tinha que tancar não sei quantos golpes. Tem que tancar. E tem que levar dano. Dano de recoil. 6 de recoil. Isso. Assim. Quanto? Sem morrer. Quanto de recoil quer? 296. É. Nossa, nem pra arredondar 300 então ali. Mas isso só em uma batalha ou tipo tem que acumular? Não, acumulando. Imagina só. Bem que eles podiam arredondar pra 200, sei lá. Não, tem que ser bizarro. É que nem o Yamask lá. Quanto mais bizarro, melhor. 255. Oi? 255.5, né, velho? 255.5. É, fofinho. Ah, ó, uma breve correção, é 294. Olha, ó, ponto. Ah, não, tá tranquilo. É então, margem de erro. Exato. Pontos percentuais, para mais ou para menos. Não, e será que não tem alguma lenda? Tipo, porque ele é baseado em lendas, né? Tipo, dos mortos, às vezes são 294 almas. Deve ter. Pode ser. Deve ser uma loucura dessa, de fato, que a gente não conhece. Esse foi o número de pessoas que a pessoa que se transformou no Vaco Legion. Morreu. Não, 294 pessoas foi o número de cartas que ele receberam, que a Game Freak recebeu reclamando das texturas das árvores de Sword Shield. É. Mas legal que você falou cartas, né? De fogo. Que eles recebem cartas. É, não, obviamente. TCG, né, mano? Eu também, por um momento, pensei que fosse TCG, velho. Eu tava pensando. Não, foi no sentido de correspondência mesmo. Eu podia ter especificado mesmo. Mas vamos fazer uma dinamiquinha aqui, acho que talvez pra encerrar. Não sei se tem mais alguma coisa pra gente fazer. Vocês querem falar mais algo? Pior que acho que não. Não? Porque assim, fazer aquela dinamiquinha de dar votinhas pros nossos queridos Pokémon que a gente tem aqui. Né? Opa! A nova leva de Hisuians, né? Tipo. Bora! Bora. Ok? Então, assim, vamos seguir na ordem, né, que o Nicolas faz, então. Nicolas, Kenny, Cross, eu e a Ray. É, e a gente vai um por um e vamos dando notinha, então, de 0 a 10, fechou? Pode ser? Só antes, fechou. Eu acho que eu não vi todas as Hisuian Form até agora, pra vocês verem. Ah, vê agora e já julga na surpresa. É, vai ter que ver agora, hein. É uma boa, né? Real, tá, no subchat aqui. Pô, first impressions, literalmente. Exato. Exatamente. Isso vai ser nice, boa ideia. É a nota de quanto a quanto? Nossa, pera aí, o Voltorb e o Electabuzz são Grass? Sim. O Electabuzz não é Grass, não. É Grass, Electrode. Electrode. O Electabuzz, mano, qual é o meu problema? É que eles são as frutas lá, né? Fruta e madeira, verdade, fruta e madeira. Fruta e madeira. Vamos lá. Bora lá, então. Podemos? Podemos, comece. Podemos. Tá, vamos lá, então, ó. Começando aqui. Growlithe, Nicolas. É de quanto a quanto? De 0 a 10. Mais 0 a 10? É, Growlithe, eu vou dar... 8. 8. Dani? Eu vou dar 8 também. Puxa saco. Puxa saco do Growlithe ou puxa saco meu? Fica a dúvida. E aí, Cross? 8,5. Ou só números arredondados? Ah, você que sabe, fica à vontade. Se quiser mandar um... vamos 8, vamos deixar arredondadinho, bonitinho e tal. Quer fazer a conta, bota... 8.246. Fecha em quanto então, Cruz? 8.333333. Cara, o Growlithe eu gostei dele, pra mim é 9. E pra você, Ray? 9 também, porque eu adorei, muito fofinho. Muito bonitinho. Agora a gente chega num probleminha que se chama Arcanine, Nicolas. Arcanine pra mim é 7. Ele é só um pontinho a menos pra mim. Eu gosto muito dele. Eu vou em Pi. Pi? 3.14? 3,14. Não, agora, tem que agora vai ter que falar os 100 números aí. Ih, tem os infinitos, irmão. Não, mas o 100 pra gente poder ensinar Rocket, entendeu? Ah. Então vamos lá, 3,14159265359. Tá bom já, velho. Eu joguei no tá Google. Tá ótimo, já. Não, mano, já tá bom, né? Cross. Vocês perceberam que a orelha do Arcanine é o olho do Armaldo? Ai, meu Deus do céu. Perfeito. Muito bom. Entendi. Muito bom. Eu vou dar um essa é a nota do Cross. Essa tinha que ser a nota do Cross, só. Acabou de traumatizar as personas. Olha, ele é o Armaldo. Agora eu vou ter que subir o Arcanine pra 8 agora. Alterei. Pra mim, eu vou ficar no 7 também. Você vê. 4. 4, caramba. Pô, louco, Corey, não bicho aí rolado na carniça, velho. Todo sujo. Rolou na terra, né? Teve alguém que fez, tipo, uma modificação, né, do pelinho dele, colocou, tipo, pelo branco. Sim! Nossa, uma pessoa conseguiu fazer um mod e deixar o pelinho dele branco. Amém! Abençoado seja essa pessoa. Ia ficar bem mais da hora se fosse o pelo branco, né? Ficou muito mais da hora, vocês são aí todo elitista, hein? É, Sr. Nicholas, Voltor Bia. Voltor pra mim é 10. 10. Dani? 10 também. Putz. Dez. Maravilhoso. É 7, meio que não mudou muita coisa. 7,5 que não mudou coisa? É. Tá. É uma nota justa. 7,5 que não mudou muita coisa. Eu vou escrever aqui. 7,5 que não mudou muita coisa. Exatamente, boa. Isso. Obrigado. É, eu acho que o Voltor Bia eu gostei. Eu vou de 8 pra ele. E você, Ray? Acho que eu vou dar um 8 também. Tá bonitinho. Fofinho. Madeirinha. E o Electrode, Nicholas? O Electrode também é 10. É que nem a Uninove. 7,5. Ele não tem branco nos olhos. E aí, Cross? Eu acho meio que não mudou alguma coisa. De novo, ok. Boa. Exatamente. É, eu acho que eu tô bem. Acho que o meu argumento é bem esse que o Dani falou. Eu gosto do detalhe tipo de madeira dele também, igual da Pokébola, etc. Mas realmente esse olho nele ficou meio estranhinho. Eu acho que eu vou de 7 puro nele. E você, Ray? A nota que eu dei pro Voltorb, 8. 8, show. Boa. Ah, agora chegamos numa. Já vou meio que me adiantar aqui, tá? Mas pra mim é um pouquinho decepção. Ô, louco. Typhlosion, Nicholas. Qual? Typhlosion? Typhlosion. Ai. Mas aí é o Typhlosion sem a chaminha ou com a chaminha? Ah, com a chaminha que fica mais legal, né? Com a chaminha eu vou pra... Eu vou botar 9. Mas é 9. Só porque eu sou muito beat do Typhlosion normal. Perfeito. E sem a chaminha? Sem a chaminha eu caio pra um 7. Ok, a chaminha é o charme dele. A chaminha é o charme, exatamente. Chama o charme. E aí, Dani? Eu sou muito beat do Typhlosion. E eu também me decepcionei muito com ele. Caralho, vocês são muito... Não, ainda deu 8, pô, tá falando, caralho. Isso não, porque é que você decepcionou. Eu amo também. Ele. Então, é porque ele é beat, entendeu? Eu sou beat do Typhlosion. O 8 é por conta do normal, não por conta do de Hisui. Entendi. Pelo carinho, pela carga, né? Carinho. É pelo Sendaku e pelo Killua, né? Tá certo. E aí, Cross? Eu dou um 8 e... 8. É 8. Ó, assim, quando eu digo me decepcionei, eu não me decepcionei com a forma dele, não, tá? Tipo, eu me decepcionei porque ele apanha igual um condenado no jogo. Ele é muito... Ah, caro. Sim. Ah, sim. É, pra chupagem, sim. Muito besta, meu Deus do céu. Que bicho idiota, velho. Nossa, meu Typhlosion só passou o carro em todo mundo. Não sei o que vocês estão falando. Não, meu Typhlosion, ele era passar do carro. Ele era... Passou o carro em todo mundo na boca. Eu podia chamar o nome dele de rua, porque todo mundo passava o carro dele. Nossa, o meu atropelou geral. Tá precisando treinar seu Typhlosion melhor, hein? Tá precisando de dar carinho pra esse Typhlosion, hein? Eu quando eu usava o Typhlosion pra morrer, eu sei do... Typhlosion maconheiro, tem que dar carinho pro Typhlosion maconheiro. Ó, eu vou de 9. Eu gostei dele, achei ele legal. Acho que em design, talvez, o desperdício foi a chama dele shiny, não ter ficado laranja, ter continuado rosinha. É, isso é verdade, concordo. De todo modo, 9zinho e Ray. 10! Ó, boa, Ray. Olha só. Agora, menino Quelfish. Eu vou dar 7 pro Quelfish. 7? 7, ok. Ele não muda muito, realmente. Mas a cor é boa. A cor é boa. A cor é legal, a cor é legal. E aí, Day? Eu vou de 8,5. 8,5. E Sr. Cross? Pela senhora Puff, não por conta dele. Cara, ele me lembra muito. qual era o nome do maluco do Ginyu Squad, Otsu? O Gerdo? O Gerdo, mano, é igualzinho. Parece mesmo. Eu vou dar um 6 pelo Gerdo, porque senão eu darei menos. Caramba, crítico. Eu não gostei muito, não. Sei lá, achei meio merda. Ah, eu gostei da, tipo, as corzinhas dele, sabe? Esse roxo com esse cinza, eu acho que fica legal. É legal. A joinha na testa ficou bonitinha também. Eu curti demais. E ainda, tipo, que as garras dele parece que ele enfiou num tanque de veneno. Achei legal. Ele, eu dou 9, vai, 9. Não, mano, ele é e-girl. Ele passou tinta de cabelo. É, isso aí é tinta. É. Inclusive, se a Roxy tivesse um Crewfish desse, ia ser muito foda. Seria muito foda, de fato. Nossa, eu tô louco, cara. Porque vocês estão falando do Crewfish. Eu tava olhando o Sneasel. Caralho, eu sou um idiota. É, meu Deus. Caramba, você fala, a gente tava falando do... É que os dois têm roxo, né? Tipo, Only Laser, roxo e tal. É a mesma geração, tá tudo bem. Brisa. Inclusive, assim, então, me corrigindo, pra mim, tipo, pro Sneasel eu já falei, foda-se, não vou falar, só vou dar a nota, já vou adiantar aqui o 9 pra ele. Mas o Quirfish, pra mim, esse Quirfish que passa a ser o original. Eu acho ele mais da hora do que o original, de fato. É, ele é mais interessante, de fato, verdade, que o original. É. E eu prefiro... Vou dar um novinho também pra ele, acho justo. E aí, Ray? Ele tem mais cara de Poison. Tem mais cara de Poison. Eu ia dar 5, mas depois do comentário do Danny, da Senhorita Puff, eu vou dar 6. Muito bom. E agora sim, Sneasel, Nicholas. Sneasel? Sneasel? Eu acho um pouco difícil o Sneasel, viu? Porque eu acho que eu vou... Putz, a galera vai me julgar por conta disso. Mas eu vou dar 6 pro Sneasel. Eu vou dar 6 pro Sneasel. Me desculpa, gente. Perdão. Peço perdão não pelo vacilo. Ao vivo, hein? Afinidade, nem nada do tipo. Eu vou ser bem honesto que eu acho que o que eu não gosto do Sneasel é a cara dele... É tipo, a parte de fora ser clara e a parte de dentro ser escura. Eu acho que me gera um pouco de estranheza. Nossa, eu gostei, porque parece gato siamês, velho. Sim, velho. É, mas eu não gosto de gato siamês. Parece sim, tá bem, pode tirar da minha frente. Não, mas é a minha nota. Mas é mais por causa disso. Mas assim, e tirando isso, eles não mudaram muita coisa, né? É mais um palette swap e tal. E assim, eu gosto, mas não... Ele é um meio que não mudou muita coisa. Só que, por exemplo, o Sneasler, eu já gosto mais. Porque ele tem mais detalhe, tem mais coisa diferente. Mas o Sneasel, eu acho que eu fico com 6. Porque eu ainda gosto mais do Sneasel. Normal, tá ligado? Ah, sim, entendi. E aí, Dani? Eu vou de 6.5, porque eu concordo com o Nicholas, mas ele que vai receber o hate e eu não, porque eu recebi uma nota. Boa, né? Não, bota tipo 6.1, porque a sua nota ainda assim não vai ser. É, melhor. Boa, 6.1. Coloca um 0 antes do 1 também, só pra avacalhar mais? Pode. Obrigado, sim. Amigo, pode ser. E você, Nicholas? Cara, eu olho pro Sneasel. E eu não. Por conta da paleta de cor, eu não consigo não enxergar um Digimon também nesse aqui. Uhum. Mas eu adorei ele, mano. Eu dou um 7. 7. Okay. Aí, tá vendo? O Cross falou tanto aí dos gatos e a mesa e deu um ponto só a mais que eu. É verdade. Eu falou aí, me criticou, me julgou e deu um ponto a mais só. Ah, mas preto. É porque, convenhamos, mano. Tem. Cadê o Typhlosion, um Growlithe ali, ó? Merece. O Cross foi tipo um ODA 5 estrelas invertido, né? Exato. Tipo, deu uma nota na média ali, sabe? O que importa não é se a maior nota que eu dei, sim a maior nota entre nós, entendeu? Perfeito. É, mas eu dei o 9, aí veio o Erdo e dei 9. É verdade. É verdade. Do 9.1. E você? Aí o Cross trocou, de fato. 10! Agora o Ray trocou, de fato. A Ray ganhou. Ali 10. Eu dou 10.1. Não, agora já foi. Você já voltou, né? Fica quieto. Droga! Olá, tá bom de ser último a votar. Nicholas, Samurott. Samurott? É, uma coisa que eu acho bizarra é que você sai do Sneasel direto pro Samurott. Mas não colocaram o Sneasler depois. Ah, não, é que assim, tipo, ele tá na ordem da Dex, né? O Sneasler agora é 900 e tanto. Exato, mas não exato. Tem ninguém da, tipo, terceira, quarta. A quinta teve, né, o Samurott? Exato. É, mas não tem ninguém da terceira e da quarta. Terceira e da quarta, bizarro. Mas enfim, Nicholas, Samurott. Samurott? Eu. Ronaldo. Rodado, eu acho que eu vou... Putz, mano, eu não sei, viu, velho? Uma bosta, né? Nossa, sacanagem, eu achei legalzinho. Eu sei que tem uma galera que odiou de coração o Samurott. É... Mas eu gostei dele, justamente por ele não mudar tanto, assim. Eu acho que não precisava mudar tanto, assim. Eu acho que ele muda legal. É, o que ele muda é legal. O shinezinho dele é maneiro, velho. O shine dele é tipo a paleta original, né? Quase, assim, parecido. ideal do Chines era meio que ser isso, né? Voltar pra paleta original. Exceto o fogo do Typhoon. Exato, que é o grande vacilo da situação aí. É que a galera tem aquela neura do samurai ficar em pé, né? Que eu não entendo. Aquela neura do samurai ficar em pé. Então, nunca que ele. Sempre que ele ficar de quatro, a galera não vai gostar, entendeu? Uhum. Mas eu acho que eu vou manter o Sneasel. Eu vou manter o 6. Não é manter o 6? Manter o 6 no Samurott também. E você, Dani? Vou citar a Isabela Boscov. É inovador e revolucionário? Não. Mas durante aquele meia horinha, você tem um quê assim mais legalzinho. Eu acho que eu vou dar 7. Porque tá indo. Tá indo. Eu esperava. Muito bom. E você, Cross? Olha, o Super Sonic mandou no chat subs falando que o Rison e a Samurott tem um abismo entre a versão nova. E eu sei muito bem por quê. Porque o Samurott de Hisui é não a junção do Sonic com Shadow. Não saiu no TCG ainda o de Hisui. Mentira, saiu. Já saiu. O Samurott de Hisui é o Shadow com Sonic misturado, mano. É verdade. Porque ele tem a pattern vermelha com preto e o resto é azul, tá ligado? Exato, é. Só que ele não usa... Só não usa pistola, entendeu? Não, mas tem esse chifrão dele aí, que é tipo aquele negócio do Babidi. É verdade. O bagulho do Spopovich. É verdade. É do Spopovich. Pra puxar o... Nossa, Cross! O HP da... Tu nunca viu isso, cara? Desde o primeiro Samurott eu falo essas palavras pra mano. Nossa, nunca tinha visto, mas eu sabia que... Eu vi aqui no final. Você despertou a memória. Parabéns. O Danny foi desbloqueado. Ele nunca mais vai desver isso. Nunca mais. Eu vou falar a real, mano. Por ser uma junção de Shadow com Sonic e o negócio do Spopovich, eu dou um 8. 8? É, eu também vou de 8. Eu gosto dele, acho legal. E você, Ray? 8 também. 8 também? Então é isso. Liligant, Nicholas. Liligant, deixa eu pensar. Olhar bem pra Liligant. Liligant é um 7. 7. É um 7. Eu gosto mais do visual original, diga-se de passagem. Também. Infinitamente melhor. Eu gosto mais do original. Mas ainda assim eu gosto. Eu acho que tá ok. Entendi. Bacana. E você, Ben? Eu acho que eu daria... Eu vou dar 10, porque eu acho que ela seria emo se ela fosse uma pessoa. É verdade, tem isso aí também. É emo que tem um plantio, né, mano? Que cuida das flores. Eu acho que ela seria uma pessoa pra você tomar uma cerveja, sabe? De boa, num domingo, conversando. Eu gosto... 10. 10. E você, Cross? Cara, eu acho muito legal. Tipo, assim, a primeira vez que eu vi o design dela, eu estranhei pra caralho. Mas quando eu olhei de novo, eu falei, mano, isso aqui faz muito sentido. Porque é tipo uma Liligant que tá na puberdade, tá ligado? É uma criança passando pela adolescência, porque a Liligant normal, ela tem a coroinha da flor, né? Exato. E essa aqui não tem, ela só tem tipo, o broto, né? E ela assim, a Liligant normal, em comparação, ela parece ser uma Liligant mais adulta, né? E aí eu falo, mano, em questão de conceito, é muito foda, muito da hora, no geral. Exato. Né? É tipo assim, a Liligant, ela é a Peach, e essa Liligant aqui é a Peach do Mario Kart. Boa. Peach é Baby Peach, né, mano? Exato. Eu, assim, por mais que eu ache, eu vou dar a nota pelo conceito, porque o visual não curto tanto. Eu prefiro a original. Mas eu vou dar 8 pelo conceito, da hora, assim, de. Justo. Tipo, uma coisa que eu gosto nela é tipo aquele caulezinho da flor que vai mudando de cor, tá ligado? Que é tipo a partinha dela. Sim. Que vai do roxinho pro branco. Eu acho isso muito legal. Eu comecei a gostar dela. Apesar de achar esse patinzinho que ela tem horrível. Eu comecei a achar ela legal. Porém... Não, mas ela tem o original. Não, assim, pra continuar nas referências do Dragon Ball, é o sapato do Piccolo, né? Sapato do Piccolo. Só que vai mais pra cima, né? Mas é o tênis do Piccolo, de fato. Assim, eu não acho que ela seria o emo mãe de pranta que seria legal se tomar uma cerveja. Eu vejo ela como uma bailarina fresca, chata do caramba, que mora nos jardins e nunca saiu do seu apartamento. E por isso eu dou um 3. Ray. Pode ser também. Verdade. Eu vou dar um 7. 7. Okay. Eu ainda prefiro o original. Justo. É, nossa, de longe. O original é muito mais da hora. Comparação. Eu dei 7 também. A original pra mim seria tipo 8 pra 9. Tá ligado? Sim. Tá abaixo do original, mas tá bom. Não tá distante, né? É. Zorua, Nisculas. Zorua? O Zorua eu vou dar um 10 pro Zorua. Olha, o 12 que você estivesse falando. Não, é, tem que dar 10, né, mano? Zorua e o Zoroark, já pode botar os dois aí na conta. Perfeito. Aí, vamos dar então. É isso aí. A duplinha do barulho, Penny. A duplinha do barulho. Cara, eu não tava gostando do Zoroa, você acredita? Mas podem me julgar. Mas por conta do anime lá, do negócio do YouTube, uh-huh, eu dou 9. 9, perfeito. Me apaixonei. E o Zoroa? 11. Maravilhoso. 10, né? E aí, Gus? Cara, eu prefiro o Zoro original, não vou mentir, não. Uhum. Eu acho que esse Zoro é novo. Tipo, eu gosto do conceito dele ser tipo um normal ghost, tal, bonitinho. Ele não é feio não, só que ele parece muito mais pasta de dente do que o Zoro normal. O Zoro normal parece que ele tem um pincelzinho. Pastinha de dente. O Zoro normal parece que ele tem uma ponta de pincel na cabeça, no topetinho. E o Zoro que é emo também. O Zoro que é emo. O Zorua eu dou tipo um 6, pra não ser muito cuzão. O Zoroark de Hisui é o tipo de coisa que eu veria um fã de Sonic desenhando. É verdade. Não, isso é verdade. Se abre o DeviantArt, mano, você encontra uns 10, assim, fácil. É nobre, não. Começa por aí, né? Nobre, não. Não, essa não é a minha nota. Você encontra muito. O Zoroark... Eu acho o Zoroark, assim, em conceito, eu acho que ele se encaixa mais no que ele se propõe do que o Zoroark de Unova. Não vou mentir, não. Uhum. Ele tem muito mais personalidade no visual dele, por assim dizer. Por ser pois é. Beleza que ele não é dark, mas tipo, ele passa mais essa sensação de ser uma coisa mais obscura, sabe? Um rolê assim. Uhum. Ele eu dou um 10 tranquilo. Boa, justo. Tá ligado? O Zoroark 10 e o Zoro? Zoroark 6. 6, ok. Pra não dar... Não, eu vou dar 5, só pra te falar. Tá, ó, você tá... Passou, mas você tá com a corda no pescoço, viu? Literalmente. Só que é um cachecol. É, o cachecol. Literalmente. Inclusive, deixa eu informar a curiosidade também que o azulzinho do Zoroa Shine fica, inclusive, melhor no Zoroa de Hisui também, na minha opinião. Exato. Esse daí eu concordo. Mas, assim, acho que tanto um quanto o outro eu prefiro as formas originais. Eu acho mais legal. Uhum. É, me pega um pouquinho esse excesso de cabelo que eles têm, não entendo porquê. Mas pra mim é... 10 no Zorua e 9 no Zoroark. É justo. E justo. 8 e 9, respectivamente. 8 pro Zorua, 9 pro Zoroark. Uhum. Muito bom. Show. Eu acho que o Zorua eu gosto mais de Hisui do que o normal, mas o Zoroark eu gosto mais do de Unova, de fato. Nossa, eu sou o contrário, né? Dá pra defender. Zoruinha é sad boy. Zoruinha é sad boy. Enfim. Agora, então, a gente chega ao Braviary, Nicholas. Braviary. Tô pensando. Eu tô oscilando entre 6 e 7, entendeu? Eu vou dar um 6,5 pra ele. 6,5, ok. É, oscilou entre um e outro, vai no meio. É, acho que faz sentido. Eu não gostei. Eu gosto muito do americanão lá. Uhum. Eu vou dar 5. Sim, e aí, Cross? Cara, eu gosto muito do americano também. Eles só botaram tipo um olho e fritaram o cabelo dele, tá ligado? Exato. Uhum. Virou um espanador, só porra, eu vou dar 2. Mais baixo até agora. Cara, eu achei ele legalzinho. Um 7. E aí, Ray? 7 também. 7 também. É justo. Desligo, Nicholas. Desligo pra mim é 8. 8. E é só pegar o Shiny e chamar ele de pipoca? Pop. E aí, desligo dele? Eu dou 9,3. Que ele também tem uma vibe meio emo. Esconde, aparece, esconde. É, verdade. Boa. Sim. É, e aí, Cross? Mano, o desligo, eu só fui saber agora que isso aqui era a versão. Porque eu lembro de ter comentado com o Tsu. Eu tava tipo, mano. O Sligo tava dentro do ovo quando apareceu na cutscene lá que você vai cavar as pedras. E eu não tinha visto o cara. Falei, mano, que negócio estranho, né, velho? O cara tá dentro do ovo e tal. O Sligo do Leon e tal. Aí eu olhando agora, falei, caraca, faz sentido agora, tipo, o que eu tava vendo. Não tava maluco. Eu olho agora, ele era um fetão, aí ele virou um fetinho. Aí eu vou dar, tipo, uma notinha de 6zinho. Não, mas não é um remakinho aqui, porra. Cara, pra mim, eu tinha achado ele, sei lá, neutro. Aí alguém do chat veio e falou que esse esconderijozinho dele, que ele se esconde, parece uma comadre de hospital. E aí, ah, eu não consigo mais ver. Parece mesmo. algo que não seja uma comadre. Mano, eu não sabia o nome desse negócio, eu chamava de pinico. Ai, caralho. E aí? Eu vou dar um 7, porque eu achei criativo a casquinha do caracol pra ele se esconder. Aham, uhum, sim. Pois é, sim. E aí, a Gudra, Nicolas? A Gudra, por esta razão que a Ray falou, pra mim é 10. Infinitamente melhor que a original. Uhum. E aí, Dane? Eu vou dar 9.9 e eu discordo um pouquinho do Nicolas, porque a original ela é alegre, feliz. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Mudo. 10, 10, 10, porque ela é emo. Exato. Exato, Dani. Tá voltando moda, gente. Isso, garoto. Tinha seus rímels delineadores do... E você, Cross? Mano, o Godra foi a mesma situação do Sligo, que eu só me toquei. Tipo, só me toquei. Esse aqui eu só me toquei agora. Uhum. Eu olhava e falava, mano, esse Godra tá meio diferente, mas eu não sei o que que é, tá ligado? Mano, eu peguei um Godra alfa, cara, e eu tava olhando, mano, esse Godra aqui. Eu não lembro dele ser assim, mas ele não me parece estranho. Eu olhei e falei, ah, ok. Aí eu falei, nossa, agora ele tá diferentão, tem os antenona, o rabo de caracol, sei lá o que, porra é essa aqui. Exato, o cara mujão. 10. Cara, 10, 10. Ah, inclusive a Gudra, eu também peguei aquela alfa que aparece lá no Coronet. E assim, eu tava com os bichos tudo nível 50 alguma coisa. Aí eu vi ela de longe e falei, mano, vou tentar capturar. Foi o primeiro alfa assim que eu falei, vou tentar capturar, tipo, sem batalhar, sem nada, vou tentar capturar a distância mesmo. E é isso aí, e ela ficou, e ela veio tipo nível 70, ela falou, nossa, é equipe, é isso, ela tancou o volo, ela destruiu, ela defendeu, bateu pra caramba, eu amei esse bicho, é 10 também. Vou dar top. E aí, Ray? 7, mesmo que eu esligou. Ai, tava encaminhando pra uma unanimidade. É que a Ray é anti-emo, é isso mesmo? Oi? É tá chamando de racista? Ô, louco. Machista. Emo não pode. Não, eu tô chamando de emista, emista. Emista, é emicida. Meu filho, eu sou mais emo que todos vocês emo. Junto, com licença. Só eu não pode falar dos outros emo. Todo local pode de ter um emo nesse lugar. Aí ela deu 7 pro... Qual é o nome desse bicho, meu irmão? Gudra. Gudra. Gudra. Tier list de emo? Poggers. Poggers. Avalug, Nicolas. Putz, o Avalug pra mim é uma situação meio delicada, hein? Deixa eu pensar aqui. 10. Então, é porque eu gosto muito do Avalug. E eu não gosto, assim, eu não gosto muito do design do Avalug no geral. Uhum. Mas eu gosto desse Avalug bastante. Então eu tô tentando pensar no meio termo, tá ligado? Eu acho que vou dar um 8 pra ele. 8. É. É que meio termo de 0 a 10 é 5 também, né? É, mas eu gosto mais, né, do que... Gosto. Entendi. Um pouquinho mais. Mas é porque eu acho essa ideia dele muito da hora, tá ligado? De, tipo, sim, ser uma pedreira que não congelou ainda. E ele tem o escavador e tal. Eu acho muito da hora essa ideia. E você, Dan? Pela cutscene e pelo shine, eu vou dar 9. Boa. Eu nem sei como é que é o shine do Avalug. A presinha dele fica meio laranja. Fica laranjando aí, claro. E não sei se muda alguma outra coisa. E o dedinho dele, ao invés de ser laranja, fica amarelo. As dobras, né, do joelho é, também. As juntas. Exato. E aí, Cross? Cara, pela cutscene, não tem outra nota, 10. 10. Eu achei feio, banho do Ops. Será que é Ops? Cara, o pior é que eu acho ele bem feinho. Ele é muito... Assim, é aquilo. Pra mim, tipo, o Avalug original, ele é feio. Mas eu gosto dele ser feio, tá ligado? Eu gosto exato, exato, feio. Exato. E só que esse daqui eu achei que ficou um pouquinho feio demais, assim, da conta pra mim. Eu também tenho essa sensação, mas é que eu acho que ele passa mais uma sensação de antigo e de rústico, tá ligado? É, isso ele tem. O que isso importa tem, não é a beleza, Bruno. Você não aprendeu isso, o que importa é o que tá dentro do coração. Ah, e pra mim, foda-se. Então, pra mim, é o Bruno mandou toda uma poesia aí. Ah, foda-se. Foda-se. É meu, né? Foda-se. E aí, Ray, o Avalugzinho. 7. 7. Olha, eu senti que esse nhé foi era mais baixo, você tá botando 7 só pra não ficar tão... Assim, se quiser dar mais baixo, pode dar, tá ligado? Não, tem que ter dó do Avalug não, Ray. Tem que ter cutscene, bacana. Na arte, a arte oficialzinha do que tá aí, da... Uhum. Tá bacana. Mas aí você olha o espaço do jogo, você fica tipo... Decaiu um pouquinho, né? É, eu acho que o ângulo, como o Double lá, ele Nubble, ele é foda. Tipo, na artwork, ele tá mais pastel, assim, sabe? Tipo, tá uns tons mais cinzentos que eu acho que combina com ele. Mas aí você vai olhar o sprite dele, tipo, fica... Eu acho que... Eu entendo porque é porque, tipo, quando você vai tirar o bicho direto do jogo, você tá... Sabe, tipo, quando ele tá em game, parece que faz mais sentido. Pelo menos pra mim foi assim. Sim. Né? Mas fora é meio estranho mesmo. É. Decide o AI, Nicolas. Decide o AI pra mim é 10. 10. Nem usei ele, mas pra mim é 10. Fantástico, não tem o que falar. Quem não dá 10 pro Decide o AI, tá banido. Tá banido. Mentira, não tá não. Mas é muito bom, porra. 11 aí. O 11, o Lopes tá banido. Eu falei 10. Você deu 11, tá banido, Lopes. Olha, eu ia dar 9.5, Nicolas, mas eu fiquei com medo de ser banido. Depois da ameaça, você, né? Me deu um shiny chatote, né? Eu comprei o voto com o do Dênico. Você comprou. Demais, mano. O seu servo eterno. Mas eu vou fingir, é porque assim, o Decidueye original é mais emo do que o novo, né? Sim. Então eu tiro um ponto, mas eu vou dar 11 pro original e tiro um ponto e fico 10. Ok. Entendeu? Uhum. É justo, adorei, justo. Desculpa. Ah, eu já tava propenso a votar sim, mas como o senhor comprou a chácara lá pra mim? Vou de vez. Olha só. Exatamente. E aí, Cross? Que porra de cabelo é esse, mano? Ele é mano, é muito estranho porque, tipo, ele tem. Ele... Não, eu tô ligado que é chapéu de palha, mas se eu for enxergar isso como cabelo, ele tem cabelo ao redor da cabeça, no centro é careca e ele tem, tipo, um ponytail no meio, não, tá ligado? Mas ele também tá vendo errado. Ele só puxou uns cabelinhos pra cima e fez uma lambida de vaca no resto. Exatamente. Cross anticalva, não sou anticalva, eu também sou. Você é né? Porque até uns meses atrás você não era. Quer dizer, até ano passado você não era. É verdade. Calma, então aí... É só por escolha. Calmo. Calma, o próprio. E aí, Cross, decide why. Cara, eu gosto muito dessa vibe meio samurai Ronin. Uhum. Agora confirma de não, velho. Samurai Ronin, mas sei lá, num 7. É justo, é justo. Ele nem fede nem cheira, tá ligado? Aham, entendo, mas não. Eu prefiro o Dialola. Eu entendo, mas não respeito. É verdade. O Dialola, eu prefiro o Dialola mesmo. Nossa, o Dialola tem a toquinha com a roupa, né, com a blusinha e tal. É coisa mais emo que isso? De Hisui não é emo. É verdade. Só um molequinho embirradinho, assim, não curto ele em Alola, não, tipo... Acho que eu cheguei a jogar com ele, mas tipo, foi quando eu joguei, mas... Não, Decidueye não é emo, de Alola. É ele emo. Quer pagar de Ed. Quem é emo é o Dartrix. O Dartrix sim, é foda. Ele é emo. É o adolescente que saiu do emo, virou adulto que usa moletom quando tá calor, tá ligado? Porque, ai... Exatamente. Exatamente. Ele é isso. É, que nem o Nicolas falou, ele é Ed. Exatamente. E pra mim, isso daqui, Roninzaço 10. É. Nossa, muito foda. Inclusive, eu acho que o único erro que eu acho que existe no Decidueye não é um erro do Decidueye. É um erro do Dartrix em Hisui não começar a ficar em tons pastéis. Nossa, sim. Que se sim. Fosse, tipo, o Rowletzinho verdinho, aí ele começa a ficar meio alaranjado e depois fica vermelho alaranjado. Foda. Fantástico. Não, inclusive, isso foi uma coisa que eu adorei nesse bicho, que foi a coloração dele. Exato, assim. Exato. Que é o Decidueye de outono, né, mano? Exatamente, muito foda, muito foda. É o inverno, verão e o primavera, outono, moda. Exato, moda país. Não tô igual as folhas caramba. Abuse e use. E aí, quem vai falar a próxima vez? Agora é a Ray. É a Ray. Tô 9. 9? Boa. Agora, assim, acabamos as Hisuian Forms. Agora são as únicas duas Hisuian Evolutions que a gente tem. Que na minha cabeça tinha até mais, mas quando eu parei... Tem mais. Tem o Cleaver. É verdade, verdade. Não tem aqui. Por que ele não tá listado? Tá na lista. O Cleaver, o Ardeer, Basculidium. Pois é, não tá na lista. Tá certo, você tá certo nisso. Ah, não, eu... Não, tá certo. O Cleaver devia estar. É, todos eles deviam estar. Bora jogar também. Bora jogar também, já entra aí. Eu acho que eu entendi o que foi aqui. Porque aqui na lista ele coloca Hisuian Evolutions, porque são as evoluções da Hisuian Forms. As outras são só a evolução de Pokémon, entendeu? Tipo. Entendi. Faz sentido. É o Scyther normal que evolui pro Cleaver. É o Ursaring normal que evolui pro Ursaluna. É, mas eu mandei aí. Eu mandei aí o que tem todos. Mandou aí, boa. O seu Celebi. Faz o trabalho direito. Pois é. Seu Joey Merrick. Tá, vamos lá então. Cadê aqui? Tá. Eu desci do calvo, olha que louco, mano. Tá, então vamos lá. Dos que estavam faltando aqui. Sneasler, Nicholas. Bom, Sneasler, eu... Deixa eu pensar. Sneasler eu vou dar 8. Eu gosto bastante do Sneasler, porque... Ele é tipo um... Apesar de eu não ser hiper fã da parada na cara ali, eu acho que ele é o Sneasler com a pena gigantona, com as garras grandes, assim, eu acho que já fica muito mais da hora, tá ligado? Tipo... Sim. Já fica diferente o suficiente pra eu achar mais da hora. Entendi. E ele escala, né? Ele escala com a cestinha. Sim, bota na mochila. Com a cestinha. Exato. Fantástico. E você, né? Bom, o Sneasler certamente é emo. É 10. Exato. 10. 10. E aí, 10. Cara, eu olho pro Sneasler e eu só consigo enxergar uma versão furry de algum personagem de Mega Man. Ele tem até o cristal, isso, mano, aqueles cristal núcleo do Mega Man, tipo, isso é insano. É verdade. Eu dou 9, eu gostei. 9, show. Cara, pra mim, Sneasler, eu só acho ele alongadinho demais, mas é hoje. O Shine dele também eu acho muito legal. O Shine é da hora. Ah, posso mudar? Pode. Porque uma coisa que me irritou no game do Sneasler... É que, assim, quando você tá usando o Bravery, e às vezes você quer voltar e ser um Raidear, né? Uhum. Às vezes você vira um Sneasler, e me irrita um pouco. Ah, sim, não. Às vezes tem hora que você quer fazer um negócio e o jogo, ele quase te obriga, né, a fazer outro. Exato, é isso. Quase te obriga. Mas isso não é culpa do Sneasler, é culpa da Game Freak. É culpa da Game Freak. Ah, então, 5 pra Game Freak e 10 pro Sneasler, que é boa. Aí. Top. E aí, Ray Sneasler? 10, ó. 10? Boa. Não, tem um charme também nesse cabelinho dele aqui, assim. Nossa, pena gigante, é muito da hora. É legal. Muito. É, Overkill, Nicholas. Overkill, você acredita que eu acho o Overkill da hora, mas eu acho que eles pegaram um pouquinho pesado no tamanho dos espetos? Faz sentido. Eles pegaram um pouquinho pesado nos espetos. Eu vou dar o mesmo nota do Quillfish, vou dar 7. Justo, certo. Eu gosto. N. Mano, o nome é muito bom. Overkill, mano. É, o nome é fantástico, é verdade. É muito difícil não dar 10. Mas eu vou dar 8. 8. 8, ok. E aí, Cross? Eu gosto muito que ele me lembra um pouco o Sharpedo, mano. Por conta desse exagero dos pontos, tá ligado? Ok, tipo, entendi. Você saca do que eu tô falando, né? O Mega? E, mano, cara, eu gostei muito do visual dele, de, tipo, cara de cu e todo espinhoso. Cara, nota 10. 10! 10! Cara, pra mim, eu acho que é um 8 também, eu vou com o Benny. 8. E você, Ray? 7. 7. 7. Cleaver, Nicholas. Cleaver, pra mim, é 9. 9zão? É. Boa. Eu gostei bastante do Cleaver. Do Shine do Cleaver é muito feio, mano. É, fica perdão, né? Segue a linha. É o caco! É o Caco. É o Kermit. Vamos lá. Benny, você agora. O Cleaver é um design que, pessoalmente, eu não gosto muito. Assim, não me chamaria atenção. Uhum. Mas a criatividade que eles tiveram pra fazer, tipo, pra fazer um Caesar, só que Cleaver. Uhum. É passado. Eu vou dar 9. Gosto. Legal. E aí, boa. Cross? Eu vou dar 9 também, eu gostei bastante dele. 9, show. Cara, eu assim, eu me apaixonei foda por esse bicho quando saiu. Eu me apaixonei pela pessoa. E assim, eu achei ele muito da hora quando eu vi aquela primeira ceninha dele Lumble lá, tal, atacadinho. Mas eu, conforme eu fui usando ele, foi me incomodando um pouquinho, assim, o visual dele. Deixei de gostar tanto. Mas eu acho que eu também ainda fico no 9. Fico no 9. Inclusive, uma coisa que eu acho legal, tipo, meio que da, entre aspas, lore dele, é que, tipo, a pedra que ele usa ali. É tipo, tem um corte reto, perfeito, no meio dessa pedra, tá ligado? Que gera 2 machados, eu acho isso muito... É, isso é bem foda. Ray. 6. 10? 6. Ah, 6? Tá. É, tanto que o 10, oxi. Nossa, que não vai dar 10 pro Caco. Dando 10 mesmo pro Cleaver. Dá 10 pro Caco. Pelo Caco, né? Pelo Caco tem que ter uma Natal. Não, tá. Pelo Caco 7. Obrigado. Weirdeer, Nisco. Weirdeer, eu vou dar um. Você pira, eu vou dar 10 pro Weirdeer. 10 ou pro Weirdeer? O Weirdeer, ele é maravilhoso. Ele é imponente, né? Ele tem um imponente. É. E assim. Ele é a rena do Papai Noel, mano. E assim, quem já em sã consciência achou que realmente... Assim, beleza, tem as fanarts, fanfics, essas porra, né? Mas, de verdade, quem pensou que a Game Freak um dia olharia pro Stunter e falou assim... Evolução. Ninguém. Então, pela ousadia... Fiquei muito esquecido, né, mano? Pela ousadia, pelo design que eu gosto bastante, pela montaria que é muito útil, dá 10. Sim, gosto. 10. Parabéns. Perfeito. Parabéns, estão de parabéns. Foi, eu acho que foi uma nota muito bem embasada. É. E você, Ben? Na Battlefront, eu não lembro de qual delas, tem aquele Battle Brain. É Brain? Fala? Que é um cara careca e de barba. Aham, sim, sim. E eu acho que eu gostei de ver o World Year lembrar dele. Exatamente. Eu vou dar... Eu vou chorar. Eu tinha até chorado por isso. Eu acho que a gente até zoou isso quando o World Year saiu. A gente fez um comparativo do World Year com a... Porque a mesma barba, né? É a mesma barba e o Ordeer parece... É que ele é chifrudo, mas se ele não tivesse o chifre, ele seria careca. Exato. É a Battle Frontier de Hoenn, no caso. Ah, o tiozinho. Quer dizer, então, que o Ordeer é calvo corno, é isso, Ben? Calvo corno... Nossa, tadinho. Tá, vou aumentar. 8, porque ele é calvo e corno. Tadinho, né? O Lopes falou no chat ali que é viado calvo corno, mano. E cara, um corno. Pior, tadinho, só sofre na vida. É do tipo gay, então? É do tipo gay. É do tipo gay, exatamente. É psychic, tá ligado? É gay psychic. É gay psychic. E aí, Cross? Caraca, mano, não tem como contra-argumentar com isso todo, né? Acho que não, acho Olha, não. Até tem, vamos. Mas aí seria exigir muita lábia. Verdade. Isso é verdade. Mas, cara, a rena do Papai Noel... Merece aí pelo menos um 9, tá ligado? Justíssimo. Eu vou com 9. Ele carrega a gente nas costas o jogo inteiro, né? É, então, eu vou com 9 porque o Nicholas mandou esse. É uma montaria muito útil, aí me comprou, me ganhou voto. Esse me ganhou voto. É verdade. E é verdade. E aí, Ray? Vou dar um 9, porque é o mais próximo de um cavalo que a gente vai ter, né? É verdade. Podia ter colocado um Rap Dash? Podia. Mas botaram o Weirdo, então vou dar um nome pra ele, porque assim, é bonitinho. Rapidash, pelo menos, já teve seu momento de brilho. Assim, já é linda. E ainda teve de Galar, que é maravilhoso. Teve de Galar. Verdade. Dá pra montar no Let's Go também, de alguma coisa. Verdade. Pouquinho só, mas dá. Zé, Basculidion. Basculidion? Uma pra cada forma ou uma nota pras duas? Ah, tem que ser uma nota pras duas, né? É, uma pras duas. Vai ter que ser a média aí. A gente deu pra Basculidion também? É porque o Basculin... Ele não é, tipo, né? Necessariamente uma forma regional, tá ligado? É só o Stripe, né, que muda a cor. Ele é uma... né? Ah, é verdade. Ele é uma nova, sabe? Tipo, uma mais junta ali no rolê. É verdade. Eu vou ser bem honesto, eu vou dar 8 pro Basculidion. 8. Uhum. 8. Eu gosto do Basculidion. Não me é o hiper... Não sou hiper fã, mas é... O rolezinho de ser fantasma, né? É da hora. Uhum. Eu até gosto do White Stripe, que nem é white, né? É Blue Stripe ou é White Stripe? Não. É, na verdade é a fêmea, né? É isso. Exato. Fêmea. É, de fato, é a fêmea Stripe. Mas eu gosto mais do vermelho, porque eu achei com o verde fica, eu acho que fica mais interessante. Mas os dois são legais, gosto. Mas eu não usaria, não. E você, Vini? Cara, a Game Freak fez uma... consertou um erro histórico, porque até a quinta geração... Verdade. Tinha o Magikarp e Gyarados. Aí, na terceira geração, viemos com Phoebus e Milotic. Quando veio o Basculin, que eu achei que ele seria o Magikarp, e não tinha uma evolução, eu fiquei muito chateado, né? É verdade. Então, pela essa mudança, né, ele trouxe essa coisa pra mim, eu vou dar 10. Reparação, né? Reparação. Reparação histórica. Justo. E aí, Cross? Mano, vocês repararam que a fêmea Shiny parece um abacate? Ai. Sério? A fêmea Shiny. Sim. Nossa, assim, pra mim ela só fica Brasil Bolsonaro, assim. Ela vira bolsonaristinha, verde e amarelo, mas só. E 5. Complicado. 5 pra fêmea Shiny. Na real, 3, 2, 1, 0. 0 pra Femme Shine. Pro resto, eu dou um 8. Eu vou de 8, mano. Eu gosto muito do bigodão vermelho do Basculidion. Sim. Inclusive, esse Basculidion aí, né? O macho preto, vermelho e verde. Ele me lembra. Sei lá por que, caralho. Ele me lembra o carro que a gente começa no Need for Speed Underground 2. Putz! Cara! É completamente aleatório, mas ele me trouxe essa lembrança assim, desde a primeira Mano vez. Mano do céu. E aí, pra mim, é 10. Eu cheguei a usar ele na campanha. Nice. Cara, lembra um pouco. Eu pesquisei aqui. Mas... É, lembra. Não tá doido, não. Lembra, mano. Pô, pior que eu fui ver agora, mano, o Basculin, ele é bem diferente, né, mano? Sim, eu achava que ele não era tão diferente dos Basculin normal, mas ele é muito diferente do Basculin normal. E aí, Ray Basculidium? 8. Oi. Ursaluna, Nicolas. Ursaluna. Tadinha, né? O que foi que fizeram com o meu... Olha só como massacraram o meu... Olha o que fizeram. Olha como massacraram. O Ursaluna é aquele, é que nem o Arcanine, que rolou na bosta, né, mano? Rolou, mas e esse aí. Muito melhor. Esse aí não só. Não exagerou só no mel e rolou na bosta. Exatamente. Exato. Nicolas, referência captada. Obrigado. É nóis. deixa eu pensar. Só que assim, o foda é que eu até gosto. Do jaquetão da Ursaluna? É, do shape, assim, sabe? Tipo, eu gosto do visual da Ursaluna. O shape monstro. O shape corcunda de Notre Dame, tá ligado? Ela não pulou o dia das pernas, porque a perna tá bem definida, mas que ela exagerou no dia do braço. Exato. Eu gosto, eu acho interessante, gosto da ideia do dig e tal, de cavar. Gosto da pegadinha da lua cheia, pá. Uhum. Mas eu vou dar 7. 7, perfeito. Eu daria mais se não fosse o filho da mãe do Damiani, que me spoilou no Twitter, a porra da Ursaluna. Tô quase abaixando por conta desse arrombado. Entendeu? Capturar um ursaringue, evoluir pra Ursaluna, colocar o nome de Damiani e da Release. E da Release, exatamente. Mas o Shine da Ursaluna é fantástico. É, fica legal, fica uma cor legal. O Shine da Ursaluna é muito bom. Infelizmente não tem ainda, mas um dia terei. Uhum. E aí? Mas cara, eu gosto da Ursaluna. Eu acho que... Eu nunca imaginei o Ursaringue ter uma evolução. Eu achei que ia ficar... É. Se tivesse, ia ficar uma coisa muito forçada, sabe? Tipo... Uhum. E eu achei que ficou bom. Ficou bom. Eu vou dar 9.5. 9.5. 9.5, cara. E aí, Cross? Tá ligado aqueles sobretudos de vó que é todo feito de crochê, que elas botam assim, tipo ombreira? Sim. Tipo um chalé. Eu enxergo isso. É tipo um chalé. É, chalé. Isso, chalé. Obrigado. Chalé. Chalé, colocar. Chalé é uma casa, né? Obrigado. Obrigado por isso, Ray. Obrigado. É o chalézinho do Ursaluna. Inclusive, é o chalé. Mas é isso aí. Eu achei muito legal que o nome em francês é Ursa King. Sério? Aham. Uh-huh. Caralho, eu quis saber. Acho que tem essa progressão, acho que seria bem interessante. Ursa, mas Ursaluna faz mais urso sentido. Rei. Pois é. É, então. Ursanel. Ursanel. Mas... Ursa. Inclusive a Ursaluna. Ursaluna. E aí, Cross, qual a nota? Mas, assim, sei lá, tipo, por mais que eu achei divertidinho, aí eu falo, nossa, que bela bosta. Eu vou dar um 6, mano. Um 6? Cara, pior um que seis. Eu acho que eu vou te acompanhar no 6, porque eu acho triste ter essa lua cheia na testa dela com duas nuvenzinhas se movendo, sobrancelha, velho. Essa lua cheia parece que muito. Que ódio que eu tenho disso. Que ódio que eu tenho disso. Tá ligado aquela galera? Ligado aquela galera? É sujeira, entendeu? É a nuvem de sujeira ali. Tá ligado aquela galera que joga pedaço de queijo na cara do gato? Rolou na cara nisso também. Pularam um queijo, aqueles queijos redondos. Tá cara assim na cabeça. Queijo redondo. O parmesão, tá ligado? Uma fatia de parmesão. Uma roda de parmesão. Ai, caralho, mano. Eu acho muito horrível isso. Muito mano. Eu vou acompanhar o Cross no 6 aí. Apesar de eu ter aprendido a gostar do Ursaluna, né? Isso daí me fode. E aí, Ray? 8! 8, mano. Justo. Acharia justo um 8 também na Ursaluna. Se não fosse assim. E, ó, pra finalizar, Enamoros, Nicolas, vai lá, defenda. Isso. Não tem que defender, não. Aliás, inclusive, temos que. Como é que é o nome do. São as duas formas, né? A Therian e a Incarnate, né? Você quer ir nas duas? Uma nota pra cada um? Não, eu digo, a gente vai ter que seguir uma nota pras duas, né? É, tudo bem, tudo bem. Assim uma como média, né? Fizemos uma com o Basculidion. Né? É. Eu vou dar um sonoro 8 pra Enamor. Quer justificar? Eu gosto, ué. A minha justificativa é assim, primeiro, Eu sempre achei muito estranho. Estranho. Sempre achei muito hélio. É muito estranho, muito bésio. Muito boro. Muito bório. Achei muito. É, muito zinco. É, enfim. Sempre achei muito estranho só ter três gênios, considerando as formas Therian. Porque eles são baseados naqueles. Nos deuses chineses lá, aqueles. Sim, que são quatro. Que são quatro. Uhum. Muito estranho nunca ter quatro, sendo só três. Sim. E aí, eles fizeram agora. Fantástico, pra mim, na minha opinião. Eu concordo que a Ana Moros normal, principalmente, é muito estranha. É tipo ele das meninas superpoderosas. É tipo ele, exatamente. Mas ele é legal. Ele é da hora. Só que ao mesmo o ele tempo, é da hora. É, só que ao mesmo tempo, eu gosto que ela é diferente dos outros três. Uhum. Apesar de ser, tipo, claramente da mesma ideia. E eu gosto bastante da Terraform dela, de fato. Apesar de ser estranho também, porque dos pés de pato e tal, mas. Mas é da hora, tá ligado? É o estranho legal que você curte. É, assim, não é belo, recatado, pelo ar. Sim. Mas é o estranho que eu acho que faz sentido, tá ligado? Entendi. E eu, por exemplo, eu acho alguns Therians. Os Therians também meio estranhões, tá? Tipo, o Saparão lá, tá ligado? O Saparão é estranho. A cara dele é feia, entendeu? Mas é pra ser assim mesmo. Quando eu descobri que ele era pra ser um dragão, eu fiquei, ok. Tá, é, então. Aceito. Mas é um Saparão, tá ligado? Exato, tem bico. É um papagaio. É, exatamente. É o Louro José. Depois dos esteroides. Mas é da hora. E eu gosto... também no rolê da Ana Moros, que ela tem a... Como se fosse, ela parece uma cobra, tá ligado? Meio celeste do Castelo Rá-Tim-Bum. Sim, sim, sim. Da hora, acho legal. É porque... Eu não sei se é muito pra ser, tipo, a cobra do Éden ou alguma coisa assim, mas... É uma possibilidade. Eu também não sei exatamente de onde que eles quiseram puxar essa... Amassando o pecado. Amassando o pecado, pode ser também. Amassando o pecado. Mas eu gosto. É estranho, mas eu gosto por ser estranho. Entendi. E aí, Dani? Cara, eu daria 1 milhão se eu pudesse. Tipo gay, parece o Ellie das Vidas Superpoderosas. A pose dela de fofoqueira, de brava. A pose de fofoqueira é a melhor coisa, né, amor? Sim. A forma dela de animal lá, parece... É muito engraçado que parece que uma tartaruga que comprou pés de pato, sabe, de nadar. Não parece pé de pato, mas, de verdade. Gente, existe uma tartaruga que é assim. Uma espécie de tartaruga que ela é assim. Sim. Uhum. É o cágado, né? Existe. Não, mas... o cágado. Ela é daquela tartaruguinha que nada mesmo, mano. Uhum. Ai, não vou me lembrar o nome. Tinha no parque daqui, agora nunca mais vi. Mas é muito engraçado, muito engraçado. É muito engraçado, porque tem a mudança das cores, não parece que é dela, parece que ela foi numa loja e colocou. Saiu dançando. Comprou uma maquiagem e depois voltou. Pois é. Vamos do que então? 10. Esse aí mesmo, Lopes, obrigado. A do casco mole. Isso. Obrigado. E aí, boa. Cross. Qual foi a menor nota que eu dei? 2. Não, eu dei uma nota 2, mas eu não lembro qual foi. Eu não lembro qual foi o Pokémon. Braviary. É. Jesus. Assim, o conceito do Enomorus tá. Assim, em comparação. O Braviary foi muito feito nas coxas, essa porra. Mas o. Em conceito, o Enomorus é muito da hora mesmo. De pegar toda aquela parada de coisa do tipo e tal. Só que eu olho, eu cago foda pros outros três gênios. Não seria diferente com esse. É justo, justo. Faz sentido. É verdade. Sério. Caralho, é foda. A Enamorus normalzinha, ela com a pose de fogo. Inclusive, eu até pesquisei aqui, mas ela tá muito acabou Jéssica, sabe? Acabou Jéssica. Já acabou Jéssica, exatamente. Muito, verdade. Exatamente. Essa poesia, assim, dela. Aqui, apesar de bolada... A montagem com o chinelo na mão dela. Exatamente. apesar dos memes, a Enamorus normalzinha pra mim é 0. Uhum. E a Therian é 0, a média é 0 também. É isso. Entendi. É justo, e né? E aí, Cross? Oh, e aí, Ray? Desculpa, Ray. Vou dar 5, pra mim não faz nem cheiro. Okay. É justo. É isso. E bem, na média aqui, o Pokémon com mais ponto foi o Zoroark de Hisui. Olha aí, queridinho. Ele ficou com uma média de 9.7 aqui. Olha aí. O personagem que tá soltando o rojão, mano. E ele é bem exato. Mas é isso. E é com menor nota por causa dos dois S. Foi a namoros, obviamente, com certeza. É, mas ela é tá isso, com uma cara de brava porque levou nota baixa. Ah, exatamente, ela ficou indignada. Nossa. Você não quer dar da representatividade de Pokémon gay aí. Nossa, eu acho esse bicho aqui. Bom, eu volto pelo tipo gay depois dela. Dela e do Rapier. Você não queria dar nota pro Dialga e pro Pogger também, pelas formas, ou nem? Ah, vamos! Pode ser, pode ser. Puto, pior que eu fechei aqui. Mas vai lá, Nicolas. Começa no... 10 pros 2. 10 pros 2. 10 pros 2. Nossa senhora, maravilhosos. E aí, Dani? 10 Palkia, com certeza. 8 Dialga. Justo. E aí, Cross? 8 Palkia, 6 Dialga. Eu acho que eu caso com o Cross. Se você aceitar minha mão, Cross, eu casei com você. 8-6 aí também. Ah, vocês não podem casar porque o tipo gay. Não, o tipo o Bruno gay é não. Homofóbico? Porque na verdade a. Aí namorando os dois querendo casar, ué. Os dois que deram zero. Enfim, não, a hipocrisia, a né? Namorando ela é do. Ela é tipo coração, aquele político coração, lá que falou que tava casar. Vendo o pinto do amigo pela amizade ali. Né? É, pô, pelo amor de Deus, gente. Exatamente. É isso. É, Denis, você vai conhecer essa figura, mas eu sou a pessoa que é contra o movimento. Mas ainda assim, sou onde fazer o quê? Mas sou contra o movimento. É isso, sou contra o movimento tipo gay, mas caso as minhas notas com o meu amigo. É isso aí. É justo. Tudo bem, tudo bem. Eu tô acostumado com essa figura. Já sei em quem vai votar. E quem vai votar? No Basculin Shine Fêmea. Exatamente. E aí, Ray, pra você, os dois? 10 pau que é 8 de alga. De alga engasgada. Não consigo, velho. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, mano. Tá engasgando, eu tinha achado... me dá um tapinha. Nem tinha percebido isso, mas eu vi um meme que alguém fez ele engasgado com um Beldum, assim, na garganta dele. Nossa, que o Beldum é bom. É literalmente, cara, literalmente. É. Enfim, é isso. Acabamos, então, os Pokémon aí. Vocês querem falar mais alguma coisa do Legends? Ou podemos encerrar? Porque... Acho que é isso. Já deu nota pros... Nota pras wife rusbando, não. Ah, não, isso aí a gente vai... Isso virar um extrazinho a parte de meia hora. É, tipo, esse daí a gente tem que juntar nota, e fazer em... A gente tem que juntar e fazer em live com tier list. Exato. Vamos. Eu topo. Bora. Carlet Violet a gente faz também com os novos. Exatamente. A gente podia fazer da Gen 8 inteira, né? Nossa, já reúne todo mundo, verdade. Tier list de wife rasbando, tá ligado? Aham, sim. Eu acho honesto, acho honesto. É isso então, né, gente? Pokémon Legends, muito bom, mas já acabou. É, demais. Tudo que é bom dura pouco. É, tudo que é bom dura pouco. Inclusive, é verdade, isso eu acabei não comentando, mas eu só joguei uma vez também, não tô com muita vontade de ficar rejogando, porque é muito trampo, né? Dex completo é meio trampo, mas faz parte. Mas ele, né? Acho que dá pra resumir ele como, pelo menos pra mim, tá? Vou colocar o resumo do que é o Legends pra mim. É a melhor experiência que eu já tive de mundo Pokémon. Uhum. Né? Não o melhor jogo necessariamente, mas a melhor experiência que eu já tive de mundo. Claro. Nunca mais jogo. Eu acho que... Não, assim, tipo, a questão acho que nem precisa iniciar um novo save, porque você consegue ficar jogando ele dentro dele mesmo, sabe? Tipo, pois é. Explorando as áreas, caçando mais Shine. Eu já tô, cara, eu acho que eu já passei das 400 horas de jogo aí desse jogo fácil. E, enfim, vou continuar jogando, porque ele é muito legal, muito gostosinho. Pois é, concordo. Ainda mais pelos Shines aí. Fazer Shiny Hunt, completar essa Shiny Dex. Um dia. Um dia, no caso, até sair Scarlet Violet. Exato. Então, falamos hoje sobre Pokémon Legends Arceus. E quem fala Arceus tá errado, né? No fim das contas. Mas a gente tenta respeitar aí. Né? Eu só falo pelo protocolo, né? Pelo protocolo. Que é, entre aspas, o certo. Mas a gente, entre nós, a gente fala Arceus mesmo, foda-se. Uhum. O importante é que falamos muito sobre o jogo, belo jogo, e mais belo que isso é você colar lá em casadocarvalho.net pra ouvir, sei lá, o cast sobre remakinho, BDSP, sobre Diamond Pearl Platinum, que a gente já fez também um cast sobre a quarta geração, ou qualquer outro tema que você quiser casadocarvalho.net, você pode encontrar os nossos podcasts, tanto o da Casa do Carvalho, que se tudo der certo, continuaremos a postar mensalmente. A menos que surja algum imprevisto, mas tá na pauta fazer com mais frequência. E outros também, como Helping Hand, Jornadas do Carvalho. Siga lá para acompanhar mais podcasts. E siga também nossas redes sociais, facebook.com/casadocarvalhocast, twitter.com/casadocarvalho, instagram.com/casadocarvalho e também twitch.tv/casadocarvalho, que a gente também faz umas livezinhas muito marotinhas por lá. Acompanha a gente, pois a gente sempre avisa em cima da hora as coisas. Então fica de olho. É isso aí. Dani, fala suas redes pra galera aí, pra quem quiser te seguir, pra poder te seguir, né? Ô, amiguinhos, me sigam aí no Twitter e no Instagram, é Daniel_Prado_. Exatamente. E a gente se vê aí na próxima. Nós se vê por aí. Carceus siga vocês nos melhores caminhos. Exatamente. Cross, fala suas redes aí pra rapaziada. Cara, Twitter e Instagram é... Só colocar ali @ me deixa desenhar. Vocês vão encontrar certinho. Muito bom. Tamo lá nos corre, né, da vida. E na twitch.tv/crouxo com x. Que eu estou... Eu tô me organizando, né? Então não é botando expectativas de nada, tipo. Mais do que eu já faço isso, sei lá, nos últimos 10 casts que a gente gravou. Você já faz isso faz tempo. Tá 2 anos se organizando. Há muito tempo. O meu tataravô fazia. Expectativas. Nossa, mas... O meu tataraneto vai streamar na twitch.tv/crunch. Exatamente. Enfim. E é isso aí. Boa. Bruno. Assista. Tatara Bruno, no caso, né? Tatara Bruno. Suas redes. É, tanto o Instagram quanto o Twitter, @BrunoAssis, com Z no final. Bruno, A-S-S e Z. Sempre se faz isso. Muito bom. E Ray, manda aí pra galera. Tatara Ray, no caso. Twitter, Instagram e Twitch, @RayAurus. Bem bonitinho. Os lives também vão voltar. Vou estar abrindo commissions. Quem quiser, cola lá. E vou estar jogando vários joguinhos novos que eu adquiri recentemente. Muito bom, muito bom. Inclusive, pensando nisso aí, né? Não teve Jogong, né? No Legends. Não. Mas teve Warren. Mas teve Warren. Boa. Compensar, o Zio, né? Nossa. É a minha bolinha. Tem que ter o... do meu bolinho. Representatividade marinha. Representatividade das pouquinhas. Muito bom. Então e eu é gostaria isso, de né? agradecer ao Lopes por ter me dado aquele Wall Rain lindo, maravilhoso. Obrigado, Fiote. Boa. E eu ao Nicolas mais uma vez. É nóis. Então é isso, gente. Muito obrigado por você que assistiu. Que você assistiu não, né? Pra você que ouviu até aqui. Uhum. Né? E a gente se vê aqui num próximo episódio, em breve, na Casa do Carvalho. Falou, galera, e até a que próxima. Que Arceus esteja com você. Ele está no, ele meio, está de no nós. Meio de nós. Os católicos. Aí, velho.